Pardal. O André falou, vou comer seu cu, Pardal. É, eu mordo. É, vou cair a dor matraquente. Como que é isso aí, cara? Meu Pardal não tem essa. O Pardal é um cara que ele fala incessantemente. Ele fala sem parar e fica falando merda. Só falando merda. Aí o André pegou e falou: eu vou comer seu cu, filha da puta. E ele falou: eu vou morder. Mas tipo, era outro assunto que ele tava falando de morder, né? Tipo, o André falou: vou enfiar o dedo na sua boca. Ele falou: vou morder. Quando ele falou: vou morder, ele falou: tanta merda. O André já tava indo comer o cu. Vou morder. A gente falou: opa, conhecedor matraquente. Porque é, vocês devem saber, ter um bicho no D&D que chama bocanhador matraqueante. Ah, é pompoarismo isso aí. É o Glibri Mountain, não lembro. O Glibri Mountain, isso aqui é um cu. O cu dentuço. É uma worm, ó. É, como é que é? A mãe de pantana lá do Homem que Desafiou o Diabo. Você já viu esse filme, Homem que Desafiou o Diabo? Esse filme é muito ruim. Não fala isso, esse filme é muito bom. É estilo Kung Fu? Não, filme brasileiro. O cara toma um chifre da mulher e ele fala: agora foda-se, eu vou passar o rodo geral. Meu nome a partir de agora não é mais Araújo, agora é Ojoara. E eu vou sair pelo mundo barbarizando. E o cara sai tocando terror no mundo, né? E aí tem uma mulher que ele gosta, ele sempre gostou, né? E nunca consegue ficar com ela, né? Aí ele descobre a tal da mãe de Pantana. Não lembro se não é. É mais ou menos isso o nome mesmo, né? Que é uma entidade mitológica lá do Nordeste e tal, né? Que é uma mulher linda, maravilhosa, né? E que ela realiza seus desejos. Você fica duas noites com ela. Uma noite é sua, a outra noite é dela. Na noite que é sua, né, ela assume a forma da pessoa que você quiser, né? E na noite que é dela, ela tem a forma dela, só que a precheca dela tem dentes. E ela... E aí, tipo, ele fica amiguinho do assistente dela, né? E aí o cara conta pra ele o que, que ele faz. Ele pega uma rapadura. Ah, eu nem lembro. Não lembro se é uma rapadura, um pedaço de madeira, ele esculpe um bilau, né? E vai lá e enfia nela. Ela quebra os dentes e fica xingando ele. Oh, a cena termina com ele fugindo no burrinho e ela mandando raio, maldição nele de dentro do castelo. Imagino os efeitos especiais. Esposa compadecida. Mas não é aquele filme que o. Não, isso não é recente com o. Recente, eu não sei. Porra! Recente. Puta, como é que é o nome do cara? É o João Pedro do Renascer, eu não lembro o nome do cara. Nunca. Porra, Pedro do Renascer. Ele vai tomar um pouco de água na casa do velho, ele fica com nojo. Ele tem que vir um copo. Noveleiro. Marcos Palmeira, Marcos Palmeira. Nossa, ele já tá velho. Ele já tá velho. Mas o filme, filme, filme, filme, filme, o filme deve ter uns 5 anos. Por isso que ele usou biose. Não, mas o mais massa é a mina que ele é afim, né? Que ela trabalha numa zona de prostíbulo, né? E aí tá tendo uma disputa lá, sei lá por qual motivo, né? Ela, não, vou acabar com essa porra aqui, né? Que essa porra tá disputa. Pega um prego, prega assim na madeira, né? Levanta o vestido, vai e faz assim, que o prego cai. E ela não tem os dentes. Ela não tem os dentes. Ok, casa da Kyra de noite, que o Almir foi embora, a Kyra tá dormindo. A Kyra faz sonho também? Ah. Pergunta pro Theo. Ela faz, só que também é aquele espelho. Pera. Não. Não. Você sabe, Theo. Você deveria fazer essa pergunta pro Jack. Onde está o Jack? Ela comeu. Cara, que isso? Caramba, Rambo? Rambo não dá, filho! Aí a hora que você quiser sair com o teu cu, uma traqueante, sabe aqueles negocinhos de vampiro de brinquedo? Sim. Tipo, pega um scoop, ele retorna e põe no rabo. Piscando com o dentinho, as paredes. Você torturou ele? Faltou. Ok. São. 22 horas da noite de. Cadê? Domingo. Não, é um Tirag. 17 de Exim. Tirag é quarta-feira. Tá? Semana de boa. 17 de Exim, meio da semana. 22 horas da noite. Vocês estão em casa, caralho. Porque não tem 22 horas do dia. Né? 22 horas. cai adormecida depois de tudo que aconteceu. Né? Da chilique no meio da rua. Da chilique no meio da rua. Sai tá no meio da rua. Sai pelado no meio da rua. Pedro, eternizar a mulher de branco, a loira do banheiro, nas ruas de Valcária. Né? Criar algumas lendas urbanas. Ela está adormecida no quarto dela, onde ela estava sendo vigiada pelo Kaneda Shimaru e seus companheiros, samurais. O Kaneda foi embora? Não, ele ficou. O grupo dele continua vigiando a entrada. Certo? Vocês lá dentro conversaram com o Calmir. Kaira no andar de cima dormindo. E Calmir vai embora. E a Ciere desmaiada no chão. O Calmir é muito cuzão. E o Grial desmaiado no chão. E a Ciere sendo bolinada pelo Celerinho na cozinha, certo? Na cozinha? Pera. Não, Secatuara ela levou ela pra dar água pra ela, alguma coisa assim, né? Na cama dela. Na cama? Ok, sendo molestada no quarto pelo Celerinho. Pera lá, Milena, por que o Calmir veio aí? Porque o Theon chamou. Pra que ele chamou? Pra saber o que fazer com a espada de Calmir. A Illuminum. Por que ela desmaiou mesmo? Porque você viu o Lenorin devastada. Cusão. Mas você que pediu. Eu também acho cusão isso. Você perguntou. Porque eu já tinha visto nada vazio. Já tinha visto tudo aqui. Mas não foi ver o nada vazio. Volto a repetir. Não foi ver o nada vazio que fez você desmaiar. Foi você ouvir bilhões de vozes gritando e se silenciando ao mesmo tempo. Mentira, foi porque o Camer não queria mais conversar. Já não bastava. Fudido ali. Dorme, filha puta. Você nem me chamou. Pra você ter sonhos, filha da puta. Ok. Que vigor. Então, se ele desmaiado você no quarto, sendo molestado pelo seu leito, nem chegou no quarto, parou na escadinha ali e já começou a palpar. Que isso? Né? Antes que você acordasse. Vai ganhar escravinho. Eu acho que ela vai ter os próprios escravos. Olha aqui, olha escravinha aqui. Escravi meio chifre, meio ferradão. Beleza. Nossa. Porra, vai ser um escravinho e um pagaiver. Caramba, quantas metades esse cara tem? Menos que o Murray. Tá, ok. O Celerinho subiu pro segundo andar, tá com a Ciere. Funcionou ela até achar o buraco portátil, correto? Roubou o buraco portátil de volta, tomou de volta da Ciere pra não perder de novo. É, né? Ele achou esse buraco. Restante do grupo no andar de baixo, ali no hall de entrada da casa da Kaira. O Grial desmaiado nesse momento também. Dormindo. Acordados Theon, Murin, Toph e Lisbeth. Você tá dormindo? Não, ele não está ali no saguão. Bom, o que vocês fazem? Eu vou. Vai dormir. Foi doído, né? O camaleão deu uma arregaçada. Eu também arregacei ele também. Arregaçou. Não, imagina. Pergunta importantíssima: o que vocês acharam da última sessão, do desfecho que deu do camaleão, de vocês terem acabado com ele tão rapidamente assim? Foi rápido. Foi rápido. Tipo, eu esperava que. Foi ruim? Eu achei um pouquinho. Eu não lembro como é que foi. É fresco, foi os minions. O camaleão ficou invisível, quase derrubou o Murin. E morreu. E. No turno seguinte ele caiu. E aí no outro turno é que ele era a única criatura forte ali. Sim, ele era a única criatura forte. Então isso ficou um pouco balanceado. Não a gente tem. Tava tipo em 8, nível 16, tinha um cara que era tipo nível alto e o resto era tudo NPC mínimo. Exato. E aí o barato dele ia ficar invisível. O que eu quero saber é o seguinte, uma pergunta simples. De 1 a 10, qual foi o nível de frustração de vocês com essa cena? 10 é muito frustrante e um. Então, um pouquinho dois. Frustrante. Pra mim, 2. E um é hã? 10 é muito frustrante e um é hã? Eu acho que pra ser bom tem que ser 4. Eu me diverti com a cena, então pra mim foi. Pra mim foi zero, é. Pra mim, mas nunca. Pra mim. É, pra mim foi. Não, tipo, eu tô falando do lance da cena ali. O fato de vocês descobrirem depois que ele era o camaleão é outra coisa, outra história. Foi a cena do combate. Assim, é aquilo que eu falo, às vezes a gente sai do jeito que a gente quer. Às vezes você combate. Assim, a gente pensou muito rápido e agiu de uma forma, tipo. É Infetiva inesperada. Não, na verdade, isso aqui é do Blue. Achei o combate rápido e não teve muito diálogo. Não, você pensou em questão do ter uma magia invisível. Tá, só que é um bicho. Não, mas nem pra fazer isso. Tipo, todo mundo inimigo dele morreu assim, ó. Vocês reagiram. Sim, eu, tipo, eu os inimigos já morreram todos. Eu não achei que ele fosse morrer. Eu não achei que ele fosse morrer. Cara, o nosso controle de grupo foi mais eficiente do que a gente esperava que seria. Então, conseguiu controlar os inimigos e a hora que se eu tiver vindo pra dar uma porra de inimigo, eu não tenho muito passo. É que quem agiu primeiro é quem tem bastante dano em área. É eu e o Ariel. A gente foi destruir o exército e aí o cara ficou sozinho. É que a gente conseguiu ter um controle de grupo. Pra mim é fácil matar Minion. Só que a única coisa que eu faço bem é matar Minion. Então se eu tiver Minion pra matar, eu fico meio inútil. Sim. Então, por isso tinha bastante Minion. Bom, ok. Já tinha um feedback pra vocês. Pra mim é zero. Magoado, zero. Não. É só pra ele pensar. Não chegou nem a 5. Não chegou, não. Não chegando a 5 tá bom. Se tivesse 6, pô, aí... Foi 10. E assim, tirando a luta também, eu queria conversar mais com ele. Mas não deu, cara. Vocês ainda vão ter oportunidade. Não, eu não vi xixi. Ele vai fugir, né? Morrer ele não vai, eu tenho certeza. Camaleão sempre foi. É, vai voltar nível 1. Não queria, né? Eu acho que ele já tava nível 1. Bom, vamos lá. O que vocês fazem? Vocês vão dormir? O Morin já tá indo subindo o quarto. Vendo o Celerinho molestando assim ele. Um, dois, três. Aí o Murin passa, olha pro Celerinho molestando assim ele. Pô, o próximo sou eu, hein? Não, cima. Eu só fui pois assim ele pra dormir. Tá vazando. Não participou da conversa com o Palmeiras. Olha, vídeo. Claro. Que é bom pegar esse alfa e tacar isso, eu acho. Eu vou levar a Kyra primeiro. Mas a Kyra vai estar lá em cima, não tá lá em cima? Cara, a Kyra tá no quarto. Vocês deixaram ela no quarto. É o assassino. Como que volta, né? Bota os dois. Você não acha melhor levar o Briel? Parece que ele você acha melhor. Ah, você tá falando do. Hã? Do Gabriel. É que tem outro elfo também. É o que não falta aqui é elfo. O assassino. Você não viu? Sei lá. O assassino. Ó. O assassino. Meu culto é bem. Ah, enfim. É que a Kyra também é meio. Não, mas fácil. Assim. Peraí. Só um minuto. Vocês lembram certinho como que aconteceu semana passada? Retrasada? Agora foi? Eu lembro. É que eu não sabia qual é. Vocês lutaram, derrotaram o Camaleão, que ele é um meio elfo. Tinha um outro. Chamaram o protetorado do reino, o Arcan foi lá, levou ele. Né? De uma misa aí, botou a gente pra vigiar o esconderijo pra pegar o resto dos bandidos. Vocês entregaram pra ele a localização do depósito onde teoricamente estaria a pólvora. Ele disse que ia investigar. Se ele e Griel encontrar os pontos de pólvora na Vila Élfica. Né? E o Arcan falou pra vocês: passem amanhã no fim da tarde no Protetorado do Reino e eu vou recompensar vocês. E aí vocês foram. Eu peguei a bolsa dela, né? Peguei a minha bolsa, que tá cheia de pólvora. Sim, sua bolsa cheia de pólvora dentro da bolsa dela. É verdade. Eu vou pegar a minha bolsa que eu tô, vou precisar dela. Pega as pólvora e deixa do seu lado a pólvora. Como você tá dormindo, por teu lado. Você vai ver quando acordar. vou acordar cheirando pólvora. Você vai ser presa. Ok, prossigo. Desistiu com o Caio. Bom, então, vamos levar. Você precisa de mais alguma coisa? Eu vou dormir, então peça. Não, eu vou ficar aqui pensando um pouco. Acho que você tinha muita informação pra uma noite. Jeff, acho que tem todos nós. Ficar todos isso, acordados, ou umas visões com o Rony. Já tá, tô lá. O que você pode fazer pra poder manter a calma da noite? Aproveitar que eu tô tocadinho e tocar também. Né? E agora, chamamos ela de cara de Ana Ela. É assim que a gente conheceu ela. O demônio. Ela pode ficar mais confusa se chamar de Anael. Tá, mas essa é a verdade da identidade dela. Não, Gabriel, não rola. Não tem razões. Você dorme em paz. Essa noite foi. Liz, você concorda em continuar chamando de Kyra ou chamar ela de Anael? Eu conheci ela como Kyra. Talvez ela não goste do outro nome. Concordo. Mas como que ela chegou a essa conclusão de que ela é a Kyra? Vamos esperar um tempo e fazer um interrogatório depois. Ah, não, eu tô descendo agora a escada. Não vai funcionar, não. Nem lá, não. Eu tentei fazer isso e você viu o que aconteceu. Você usou magia. Eu vou usar meu carisma. Ui. Então, a responsabilidade é sua. Mas isso é. Não, eu sei, Vitor. A responsabilidade é sua. É verdade. Talvez o Theo consiga conversar com ela de uma forma não interrogativa. Mas de uma forma amigável. Ela confia, ela parece confiar bem em você. Principalmente gostando bastante de você. É, isso é um pouco assustador também. Porque ele nunca gostou tanto de mim assim, tirando mais. Vou deixar aí a oi, mano. Vou levar. Pego o grião e levo pro quarto. E depois vou pro meu pro quarto da casa dormir. Pro meu quarto. Dormir, sei. Eu vou lá fora então avisar o Caneda que tá tudo bem. Isso. É, Lizard, você vai dormir? Você vai ficar aqui? Você vai fazer? Eu quero ficar aqui por enquanto. Vou tomar alguma coisa. Isso, você tem. Eu vou parar para ler alguma coisa aqui. Você tá me intrigando. O quê? Essa pedra. É o Jasper. Posso ver? Não. Pode? Cusão. O que que a Toph sente pegando essa pedra? Ah, uma pedra. É uma pedra, sei lá. Sente frio. É uma pedra gelada. Caramba, ela só tá fogo. Uma pedra gelada, que da hora. Ela só tá fogo. Não, sente muito calor. Você muito. Sente aquecida. Isso que é interessante. Vai dar pra mim então, que eu tô morrendo de frio. Você não é uma pedra pra mim. Sente aquecida. Inicialmente isso. Mas como que é a maleabilidade dela? É um cristal redondo. Parece um cristal de quartzo, era? Acho que era jade. Não, você não falou que pedra que era também. Era diamante. Você só falou uma pedra brilhante. Então é como se fosse um diamante, isso. Tá, é um cristal incolor. Só que jade, né? É manipulável? Não. Não, não sei. Não é. A Toph não sabe o que é, cara, que ela tem em mão. Você tenta? É pedra. Tenta? Sim, eu tô tentando. Tipo, é uma pedra. Ela sabe que é um minério. Ela sabe que é um pedaço do... Ela sabe que é o bagulho do... Sabe que é um... Ah, tá. Não, tipo assim, eu... do anel de Asgard. É, ah, tá. A gente desculpa, eu não prestei atenção. Ah, tá. Não. Não, mas ainda assim, eu tô vai curiosa. Que dá, né? Vai que dá, né? Não, a Toph é curiosa. Ela vai tentar mexer. Aham. Vai que ela só tenta manipular, igual ela faz... Tentou manipular? Sim. Save de constituição. Eita, então vai pegar fogo. Manhã. Tá, 18, 22. Falhou. Eu queria. Ai, era 25, então vai dar. Eu acho. Quero ser não. Não, 26, ó. Pronto, tá certo, 22 não tem o save. Ah, sim, tem save, já tá tomando 4 já. Nossa. 4 e. Caraca! Sim. O dado está voando. 22. Eu tenho. Foi baixo. Tem que destruir o anel lá. Não, Deus. Não, tipo, você tentou mudar o anel do meu, você tem que proteção. Toph, 18 pontos de dano de. É, radiante. Não sei, de força? Radiante. Radiante? Luz, fogo, né? É só o tipo do dano. Uou! Quando você tenta manipular, tá? Você sente que a pedra, ela repele. Você, tá? E ela devolve a energia que você empregou nela tentando moldá-la, ela devolve a você multiplicada, tá? Na forma de um ataque. Na forma de ódio. Tá? Eu só, tipo, em cima da mesa. Nossa, que coisa! A pedra cai em cima da mesa, ela mola assim, para no centro da mesa, brilhando assim, pulsando. Na minha mão, não tava fazendo isso? Não. Ela pulsando assim. Toph, na hora que você sente esse choque, é como se você tivesse um choque mental, tá? Você sente bilhões de volts percorrendo seu corpo, tá? E na sua mente se forma uma imagem. Um olho de fogo. Sauron. Sauron. Foge. Tipo, fudeu. Tipo o olho do Sauron. Uhum. Mas não é o olho do Sauron, você sabe. Nossa. Isso é estranho. O que aconteceu, Toph? Ah, essa pedra louca do Thor, não quero isso mais não. Eu vi um olho. Quando eu toco ela, tá pegando. Tá quente ainda? Continua quente. Não, a pedra não está quente de queimar a sua mão. Mas quando você a segura, você sente um calor envolvendo seu corpo. Ah, esse negócio. Como se você chegasse perto de uma churrasqueira acesa. Me deu um choque. Partiu o Ivan. Ele mostrou um olho. Eu não sei como eu vi, mas deu um olho. Ele é envolto. Ele é vermelho. Ah, nunca vi isso não, eu acho. Vamos tentar meu religião aqui. Pode jogar vantagem. Você e o Theo nesse caso poderiam jogar vantagem. Nossa, 17 nos dois dados. Religião 21. Ok, é suficiente. Olho de Asger. É o olho, o olho que tudo vê. Abaixo do qual não há nada de novo no mundo. É o olho de Asger. Como se fosse uma sentinela. Mas por que você tá falando pra mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Porque eu acho que é uma parte do entendendo. Então, você disse que tentou mexer nele. É, eu tentei manipular, é uma pedra isso, não é? É, eu acho que ele se protegeu. Ah, bom, desculpa, não deixa. Não, mas isso é interessante. Eu queria saber, como isso reagiria. Eu vou fazer uma coisa interessante. O que você vai fazer? Eu vou pegar um pergaminho e vou descobrir tudo sobre ele. E eu vou usar Agents of Marte pergaminho sobre o anel de Asher. Teste de inteligência. Teste de inteligência? Antes de você usar o pergaminho. Não use o pergaminho. 6. 6? Não, só inteligência? Vai com É só inteligência mesmo, porque seria um teste de memória. Mas seria só teste de conhecimento local? Não, ele tá fazendo um teste de memória antes. Não, a maioria é só de um local. Só falando sobre o nome de tal local, não. Um item, não, não é jeito, eu vou descobrir tudo sobre a história do item. Ah. Ok, vai usar o pergaminho? O teste não ajudou? É, eu acho que não vai ter história sobre ele. Deixa eu ver aqui o que isso vai te dar de conhecimento do anel do. Eu não lembro mais o nome. Alguém lembra o nome do anel? De cabeça? Não. Foi bem na testa. É o olho de Asger, né? Mais um nome. Olho do Sol. Qualquer coisa assim. Tentador. Pontinho, olhinho novo. Onde tá Broly? Só tentou de novo, tá cega. Ele já vai vir em modo figurativo. Vai ter que dar uma de Yoda. Nas caixas da visão. Sim. Episódio do. Quanto tempo de Michel? Eu não podia responder nenhuma pergunta diretamente, tinha que ficar emparenhado. Não, dragão. Eu só tinha que ser obsceno. Ele não me respondeu duas perguntas. Ela me respondeu quem que ela me perdeu e qual é o item. Ela sumiu deita. Eu vou fazer o correr diretamente, então eles vão me ajudar. Tá fazendo. Conjurando a magia do pergaminho com a pedra na mão? Ou não? Sim. Vai incinerar o bagulho. Eu vou ser ela ser incinerada. Pô, caso a mágica. Já é uma pergunta. Eu consigo sentir qualquer alteração de energia? Bate da predição. Por não, exemplo, você não sabe se é 220 ou 127 volts. Não, você sente o quê? Não, tudo bem, mas eu digo assim, como a tua filha é mais sensível a qualquer tipo de coisa, é natural que ela sinta, por exemplo, uma mudança muito brusca. Brusca, sim. Tá, tudo bem. Boa tarde, pessoal. Não, é. Agora uma coisa mais sutil já não. Não, você sentir uma mudança e quantificar ela também não. Sim. Ah, tipo, subiu 3 graus de temperatura. Não, tipo, igual agora. Esfriou de repente, aí sim. Igual a gente tá brincando assim, o bagulho vai pegar fogo. Tipo, o negócio vai encandecer, tá ligado? Isso é uma mudança brusca. Ah, sim, então. Você sente, com certeza. É só seguir a luzinha de saída. É. O bagulho emanando mais aura mágica, coisa do tipo, tá ligado? Esse negócio de arrancar o olho de alguém e colocar a pedrinha aqui. De olho no lugar, já fizeram coisa parecida. Na última campanha deu merda. Não é arrancar, é tirar de. Por que você vai pra mim, caralho? O que você fez? Não! Porque é você que tava na campanha antiga. Mas você é feliz. Porque você é cego. Isso é impossível, não usa. E se a gente botar um homem em você? Você enxerga? É. Fazer um sem-cheiro. Você quer virar de rainha dos beholders? É repetitivo isso. Enfia um olho de beholder na testa dele. Exato, você quer virar a rainha dos beholders agora? Põe um remo na sua vida. Sabe onde você tá aqui? Tá seu puto. Deserto da perdição. Pra fazer essa pergunta. Hã? Um deserto da perdição pra fazer essa pergunta. O nome do anel é o olho do universo. Um monte de braço. O olho do universo. Foi lá no deserto. O olho que anel dourado com orbe em forma de sol reluzente tem o poder de desintegrar qualquer coisa ou criatura com um raio de sol de calor infinito. Também permite que o portador observe qualquer lugar através dele, como uma magia de vidência que não pode ser evitada ou cancelada. Tá vendo? Põe isso aí. Tá ok, já descobriu uma vidência. Ativou a vidência. Agora quem viu, fodeu. Você viu. Não, alguém viu, eu acho. Foi do sol, caralho, tô com uma pedra. É, quem pegou essa pedra? Pô, cuidado com o sol, eu vejo amanhã, viu? Quando vocês estão, vai ter um buraco com a de ozônio, assim, vai queimar tudo na puta, você vai uma pedra. Maluco gigante, sim. Maluco gigante. Então, você ficar quieto, não vai falar, tô curioso. São 10 minutos de pergaminho. Mais algumas. Parado, quieto. Você eu também, vai dar. Mais algumas informações. Ah, isso daí já é do pergaminho? Sim, isso tudo informação que você está conseguindo com o pergaminho. Porque ele falou que você tem que falar de modo figurativo. É o segundo parágrafo. Ah, ok, mas. Já foi. Não tem como figurar alto, isso. Do alto tudo ali vê? Do alto tudo ali vê. Não tem como figurar isso. Tá? Isso é uma informação que você já tinha. É tipo. Por isso que eu mandei você jogar um Altés de Inteligência. Pra ver se ele dava na pra você lembrar que você já sabia dessas coisas. Tá. Queima tudo e tem evidência. Queima tudo e tem evidência. Evidência inevitável. Isso é novidade. Eu uso essa evidência pra saber o nome do meu cachorro. Fru. Evidência, não clara evidência. É um demônio. Evidência, não clara evidência. Tá, você tá com o olho, com a orbe na mão, né? Ele começa a esquentar, aumentar a temperatura. E conhecimento ao respeito dele vai surgindo na sua mente. Quanto conhecimento você quer? 127 graus. Desmaia, desmaia. Bom, o conhecimento que você tem, Celerim, agora sim vem figurativo. Você deixa de enxergar a casa da Kyra, enxergar Toph, enxergar Lisbeth e tudo mais. O que você enxerga é uma escuridão infinita, fria, onde não existe tempo, onde não existe limite de espaço, onde não existe as forças elementais da física, da natureza. Nada disso existe. Tá? Não tem nada, é vazio aí. Essa escuridão infindável, ela se choca com uma outra massa de escuridão infindável. E disso surge um brilho. O barulhinho do negócio foi assim. Não precisa fazer nada. Ela viu aqui, né? Ele imagina, tipo, esse brilho e azulmarinhos. Esse brilho surge, tá? E aí você começa a enxergar logo em seguida infindáveis estrelas no firmamento, planetas orbitando essas estrelas, certo? Cometas, asteroides, enfim, todo o cosmos sendo formado. Um pequeno planeta azul, situado na terceira órbita, além de uma estrela de porte médio. Você vê esse universo inteiro, ele girando ao redor de algo, se expandindo. E aí você vê surgir um segundo brilho no meio da escuridão. Quando o sol chegar. É. E desse segundo brilho que você vê surgir, você vê se formar uma orbe luminosa e ela começar a se dividir. Primeiro em duas. Tá? E essas duas partes que surgem são exatamente idênticas. Tá? Delas vão surgindo outras esferas luminosas menores, tá? De brilhos variados em intensidade e cor. Ao todo são 20 esferas luminosas que surgem. Essas 20 esferas luminosas, elas percorrem o céu até orbitarem também uma estrela e circundarem um dos planetas que orbitam essa estrela. E nesse planeta você vê surgindo vida. Um terceiro brilho é formado. E esse brilho se divide em 20 outros brilhos menores e vai até os 20 brilhos originais. O pequeno planeta onde os 20 brilhos originais se uniram, ele gira diversas vezes, tá? Você vê ele rodopiando muitas e muitas vezes, assim, aceleradamente ao redor do Sol que ele orbita. Uma velocidade estupenda, você fica até meio chocado com isso. E aí você vê os 20 brilhos originais, deles partindo os 20 brilhos posteriores, indo em direção a Arton, em direção a esse planeta. É isso que você vê. E mais assim, tem um dado interessante. Um dos brilhos, dos 20 brilhos originais, ele se duplica. No momento em que os 20 brilhos posteriores são arremessados no mundo, um dos 20 brilhos originais, ele se duplica. Um dos brilhos, que é, ele é bem intenso, bem forte, só que a luz dele é bem opaca, bem difusa, bem escura. E aí o duplo dele se dirige em direção aos 20 brilhos que estão caindo como estrelas cadentes no mundo. E você vê surgir um flash de luz ali. E você ouve, nesse momento, o som de uma trombeta ecoando. Boa, Tenebra. A volta no tempo. Voltou na criação. É. Ele destruiu o anel. Quantos brilhos eram? 19, né? 20. 21. 21. Quando você ouve o som dessa trombeta, tá, você sai do trânsito que você tá com a magia. E você vê a Toph tá desesperada, Toph. Porque a mão do Celerim tá quase sendo varada pela pedra. Fogo, tira, tira, tá queimando. Tá pegando fogo. Agora tenho duas perguntas. A primeira, eu vi onde esse flash aconteceu? Isso é uma pergunta que você não terá resposta. Quantos nós você aguenta? Calma que essa pergunta é leve ainda. Outra interrogação, primeira pergunta. Aumenta o humor, né, Celerim? Ó, não esquece daquele tempo, o mundo era diferente, não tinha África. É, era Pangeia. Era Artongeia. Era Moreira. Era Geleia. Era, era, era, era Gondwarton. Joga um teste de inteligência. Vou passar nesse, né? Foi ponto heróico em alguma coisa. É, sim, esse com certeza precisa de ponto heróico, se for necessário. É, vou rerolar. Dei 8 aqui no dado. Okay. É, não adiantou muita rerolada, mano. Não eu sei. Nossa. Deu um lugar no mundo. Adiantou 6. Muito. Mundo que mundo? Porra, 8, 4, né? Flash. Tava rodando, você não viu. Você ficou os 11, cara. Você rodou tanto que você ficou os 11. Tá bonitinho. Parece que pegar esse livro hoje foi uma sábia decisão. Meu mapa do Reinado. Tô perto de abacuar. Fudeu, então não posso mais lançar um mapa. Alguém quer um rum? Não, é Cuba Libre, né? É. Você não consegue ver com precisão, mas você consegue saber a seguinte informação. Primeiro, O item se dividiu em três, ou o brilho se dividiu em três outros brilhos menores. Tá? Eles se espalharam. Dois deles você não sabe para onde foi. Você tentou focar a sua visão em apenas um deles, para saber pelo menos um deles está. Né? E esse que você conseguiu focar a sua atenção nele, você sabe que ele caiu fora da grande massa continental. Circundada pelos oceanos. Ele tá longe pra caramba. Mas foi recuperado e chegou na mão dele. O que você sabe? Tem aquela massa continental gigante. Ele não caiu em terra. Não caiu nos continentes. E ele caiu abaixo do. Do nível do mar. Abaixo do Equador. Do Equador. Mas eu tô tentando lembrar se tem algum nome específico pro Equador, mas não tem. Eu acho que não tem. Caiu abaixo da linha do Equador de Ayrton. Abaixo da linha do Equador de Ayrton, fora do continente. Fora do continente. Longe pra caramba. Não está no continente. Sei. É algum pirata pegando. A linha do Equador de Ayrton, você sabe o que é. É a passagem do continente norte pro sul. Existe o marco zero do reinado, que é a estátua de Valkyrie. Então, pra baixo da estátua de Valkyrie? Tem dois meridianos que cortam exatamente no centro da estátua. Beleza, tá aqui, ó, caiu aqui, ó. Dá pra. Não está em continente, está pra baixo. É o esquerdinho e a mão. Da linha do meridiano de. Que divide o mundo entre norte e sul. Agora a segunda pergunta: teve alguma figura que eu não reconheci? Dos 20 brilhos? Inteligência de novo. Inteligência de novo. Que agora. Aquele brilho ali não. Bom, todos eles eram brilhos. Sentido figurado. Tá? Eu vou descrever esses 20 brilhos agora. E você vai tirar suas conclusões. 19 brilhos. 20 brilhos. Ele tinha 21 brilhos. Cerebro maldito. Na verdade, o Tenebra deveria ter quebrado dois selos, né? Ela destruiu um item. Usou um item? Ela tentou destruir um dos itens. Isso quebra um selo. E ela se duplicou. Ah, se duplicou. Ou seja, acabou muito. Mas é que o duplicado já tinham quebrado. É tipo uma regra, né? O envelopinho que você rasgou já foi. Já né? foi. Só pode, ela pode quebrar quanto quiser, mas só vai um de cada vez. Só pode um deus, só pode quebrar um. É tipo cachumba, só pega uma vez. É. Porque um deus só pode quebrar um selo. Né? Não, cara. Acelerinho, um brilho seu, verde. Quebrar, não pode, mas intenso. Um brilho dourado muito forte. Um brilho lilás. Não tão forte. Um brilho prateado, também não tão forte. Um brilho vermelho sangue, bem forte. Um brilho alvo, bem forte. Um outro brilho, não, um brilho azul clarinho, azul bebê. Não tão intenso quanto o alvo. Um brilho verde jade, não tão forte. Caralho, isso é foda. Verde jade. Um brilho branco, intenso, mas difuso. Brilha bastante, mas não te ofusca. Um brilho. Um brilho marrom, marronzado, forte. Um brilho que fica constantemente mudando de cor e de intensidade. Esse é o mais fácil que tem pra um brilho azul marinho, forte. Literalmente, é o grande oceano. Eu peguei alguns, só alguns outros não dá pra pegar. Uma das esferas, ela tem um brilho curioso. De cinco, ela emite cinco cores ao mesmo tempo. Vermelho, azul, branco, negro e verde. É a Winner? Não, é a Tiamat. Um brilho verde musgo, muito forte. Um brilho ocre, forte também. Pô, que cor que vai ser esse cara aqui? Um brilho vermelho, escarlate, forte. Isso é Deus da guerra. Um brilho que é incrivelmente um brilho negro. Um brilho alaranjado, bem forte também. Olha isso aqui, um brilho. Imagina o Grial vendo tudo isso, é tudo a mesma cor. Que cor dessa porra aqui? Pra ele lá, é tudo a mesma cor. Não tudo, mas a maioria. Um brilho púrpura. Púrpura. E. Eu acho. É forte, um lilás era fraquinho. Um outro brilho também confuso, uma outra orbe que emana brilhos de cores diferentes, só que são seis cores agora. Esse é o Biel. Mais uma orbe. Verde azulado, né? Vermelho, azul claro, verde, branco e preto ao mesmo tempo. Como? Verde azulado, verde piscina, né? Azul piscina. Azul. Verde água, azul piscina. Verde água. Vermelho, azul claro, cian. Verde, branco e preto. Seis cores. Ah, essa é a Wina, porque são as cores das magias. Ah, as cores das magias. As cores das escolas de magias. Tanto que o Wina é descer da dura. E aí, você reconheceu algum que você não conhece? Nem. Tipo todos? Não, eu reconheci tipo uns 5 ou 6 só. Porque são os marcantes. Qual que você acha que é o que você quer saber? É, o que tem cinco cores. Bem óbvio, né? Quando você vê esse brilho de cinco cores, você se sente nostálgico. Ah, Bia, não, quero. Chiere. Caledra nova. Só, não, pera. É o cara... Você sente uma nostalgia muito grande, sente uma saudade enorme. Saudade de casa. Uma sensação de saudade, exatamente. Saudade, tipo quando um elfo vai pro mar. Olha, pegou a referência. É, Senhor dos Anéis. Depois que eu li esse trecho, fiquei com medo de ir pro mar, sentir a saudade e entrar nele e não voltar mais. Ok. É só a saudade que eu sinto? Sim. Você não sente nenhum nome? Não, sei. Não, porque não tinha ela. Não mentalizei os nomes. O único que eu mentalizei é do Asgard, porque eu tava com o objeto dele. É menino, né? Não, tipo, um que eu vou falar, nossa, aquele é Asgard. Porque, tipo, é o pergaminho que fala. Ele põe uma legenda, Asgard. A gente toca as quentes, assim, Asgard. O orbe cai no chão. Gente, tá bom. Chão de madeira. É que tá? E ele não, vai atenção, carbonizando instantaneamente a madeira ali, vai virando carvão. E abrindo um buraco. Porra! Eu ponho o pé dele em cima e desativo ele. O que você fez, Silene? Caquinho. Queimou o negócio da menina mulher. Vai xingar o resto tudo aí, ó. Fica brincando esse negócio, sai que é. Eu falei, esse negócio é estranho. Ele vai diminuindo o brilho e o calor de intensidade lentamente até cessar. Vocês olham, tem um buraco desse tamanho no chão. Eu usei o pergaminho pra descobrir mais sobre o item. Mas foi bem a fundo. Você descobriu então, além de que ele tá querendo uma casa dos outros. Bom, eu descobri que aquele olho que você viu é uma magia de vidência. Peraí, então eu tive uma vidência? Vamos me videnciar. Eu acho que é o contrário, te videnciar, eu acho. Eita. Te videnciar. Tá videnciado. Não, provavelmente ele é alguém que. Tem alguma outra parte do item que pode ter visto essa cena. É palantir agora essa porra. Isso é muito perigoso. Ah, eu vi como os deuses nasceram. Ah, isso eu também já vi. Pera, Você não dá lá. Olha o que vocês vão falar. Molestada. Você gosta de comunar as crianças aí, eu não gosto de comunar. Não, é assim, ó. É, vem uma esfera luminosa, outra esfera luminosa. Se chocaram. Bateu uma na outra, saiu 20 esferas luminosas. Eu vou chegar assim. Gravida, filho. É bem metafórico nessa nova metáfora pra dar certo. Mas como é que você viu isso? Porque eu usei a magia. É que eu... Magia das lendas. O nada e o vazio criaram o mundo, a censura e depois os 20 deuses. E eu descobri onde está mais ou menos a segunda parte. Mais ou menos. Pra baixo da estátua de Valcária, longe do continente. Pô, tá fácil pra caralho, mas isso é longe? Provavelmente. Você já passou por lá, pode ver. E tem mais uma coisa que eu descobri. Você não conhece nenhum deus que tem 5 cores, né? Eu não mal conheço uma cor. Não, mas quando você estudou. Preto. Quando você estudou. Conhece, conhece tenebra. Mas quando você tenebra. Estudou com a sua tutora, ela provavelmente falou sobre os deuses. Sim, bastante. E ela falou as cores dos deuses. Sim, principalmente da Winnie, que é azul, verde, branco, preto. Verde água? É, verde água e tem mais uma. Laranja. Laranja? É. E laranja. Obrigado, senhor! Ah, eu vi essa daí também. É, essa é o que eu mais lembro, mas eu lembro de algumas. Faço um teste já. Inteligência? Ou conhecimento artesanal? Ninguém sabe conhecer esse deus. Então. Mas inteligência ou conhecimento artesanal? Conhecimento artesanal. Fala assim, ó. Ai, eu tinha uma tia que falava de magia. Uma tia, 28. Sabe? Aí mataram a minha tia. Pode falar tu. Tem essa. Todos os deuses? Sim, falo de todos, mas de todos a gente não lembra. Ah, peraí. Só faltou um? Não. Ele fala, o George só falou todos? Sim, tem um que era azul, escuro, verde, escuro. Vermelho, preto, escuro e branco. Não, tá enganado. Mas eu vi esse brilho. Não, mas não tem isso aí. Eu não esqueci, eu tenho certeza. Minha mente é muito boa, eu não esqueço de coisa. Entendeu? Conta, você falou 19. Não, assumiu a fala 20 deuses porque assumiu um depois. Washington? Ninguém assumiu o lugar. No lugar de quem? Quem que assumiu o lugar de Kragnok? Dois assumiram. Assumiu o Aine e assumiu o Ragnar. Aine e Ragnar. Tá certo. Então, ele falou 20, mas tipo, eu falei, tem mais um. Não, eu falei, esses dois aí, o último que você falou, não vê. Aine e o Ragnar. Pelas cores não. Não bate. Não bateria com. Rainin com certeza não. Ragnar até tem alguma parecida, mas Rainin. É, o Ragnar é parecido com a Tenebra. Essa informação. Com o de Kim também. Que os novos deuses entrou, esse aí que você quer ver. A gente tem informação de que novos deuses acenderam? Sim, Tenebra falou pra vocês. Ah tá, então pode ser isso. Não, mas você deve estar confundindo, porque teve aquele deus que caiu. Foi o Lobo. Isso, aí esse teve. Quem foi o outro? A Valcária. A Valcária. Não, Valcária ainda é um deus maior ainda. E aí dois acenderam, que foi o. Ninguém morreu. Tá certo, é só os dois. É só os dois. E aquele bife lá, o. É, tinha Zaz também, mas Zaz ainda é um deus. Ou não, vai saber. Vocês sabem que Zaz tá vivo, né? Ela também falou isso pra vocês. É. Esses dois brilhos eu não vi. Deu a entender, né? E eu foquei um brilho do que eu vi falando do Tilly. Tá, só que o que você viu foi a criação. É lógico que eles não estavam na criação, eles acenderam depois. Mas, por isso. Mas essa é a questão. Só um deus morreu. Por que dois assumiram? Como assim? Só Tilly caiu. Não, tá certo, Serginho. Não. Ó, faz as contas. Ó, são 20. Cadê o capitão? Peraí, ah, não, são 20 agora, certo? Mas o Rain e Ragnar são novos. Sim, então continuam sendo. Eles entraram no lugar de quem? De Tenebra. Então, de Tenebra? Tenebra não. De Volcara e Tiliano. Não, Volcara ainda continua. Tiliano e o outro esquecido. O Rakan só caiu. Não, foi só o Tiliano. Tem mais um, mas ninguém nunca conclui. Essa coisa não bate, matemática de todo mundo. É, realmente. Esquecido. Isso sempre foi muito confuso. Isso que você vê é confuso demais pra mim. É confuso demais. Eu acho que eu vou, amanhã eu vou conversar com o Theo sobre isso. Vamos chamar a Calmira aqui pra falar com ele de novo. Tem mais alguma coisa relativa que você queira dizer que você viu? Sua mãe aí falou. A Debra fez muita bosta. Na hora que ela destruiu. Destruiu o quê? Ela veio com a flecha de Glory e atirou no anel do Asgard. Você viu esse momento? Eu vi só um brilho destruindo outro brilho. Mas como é que você viu? Quem que é o deus da visão? Chats, né? Chats. Isso aí é de Asgard. É. Ele deu conhecimento de Tanator. É uma putaria. Devia ter te ajudado. Não, mas depois eu vou conversar com você e vai bugar. Ele usou uma magia. Sim. Né, com o item do Asgard na mão. Sim. Ele soube o máximo possível de conhecimento dele. Aham. Mais ou menos ainda, né? Não soube onde caiu os pedaços. Mais ou possível. É, não. Podia saber. É bem confuso, mas é interessante. Caiu um pedaço. Isso não te assustou, não? Nossa, você tá tremendo aqui. Porque cai um, sobe dois e continua 20. Caiu, sobe dois e continua 20. Isso parece divisão. Eu estou achando que a gente que é do outro mundo é a Kyla que vive aqui. Né? Você sabe alguma coisa do mundo da Kyla? Afinal, que mundo que é esse dela? Eu não sei muita coisa. Que mundo ela vive? Eu. Que mundo vive? Eu não sei exatamente que mundo é, mas é como se ela fosse. Como eu posso te explicar? Você ainda é nova, assim, acho que você não vai pegar tanto essa referência. É. Me explica, talvez eu possa explicar. Você não vai pegar essa referência. os três jogam um save de construção. Eita, o item vai dominar, hein? Save não. Teste. Ability check. Ability check de construção? Envolve o nosso robô, nos outros? Tirei 6. 6, beleza. Que maior. Vamos brincar de dois, 17. 17? Vai chegar o Wilson fora, todo mundo desmaia. Porra! Não, vai queimar. E o buraco de queimado no chão. Já apaguei o bagulho. Caído e um buraco no chão. Caraca, o que esses caras fizeram, mano? Vou fazer o Hop, o Will e te matar todo mundo. Mas se você tiver um pontinho, você soma. Sim, 24. Quanto deu? 24. 24! Ela me passou com certeza. Vai ter que arrumar a cara. A Lisbeth tá lá de boa tomando o vinhozinho dela. Vocês dois, o cansaço começa a se bater sobre vocês. Olha. Quase chegando meia-noite, vocês combateram. Ah, que incrível! Eu tô com sono e eu não sinto sono. Eu sou real, eu tô com sono e eu não sinto sono. Exausto, eu falei cansaço, não falei sono. Exausto, mano. Eu acho que essa conta de matemática. Tipo, vou ali dar esticado nas costas, que tá tudo doendo aqui os engrenagens. Eu não falei sono, cuzão. Vamos deixar isso pra amanhã? Vamos dar uma descansada? Ah, eu também, nossa, de repente fiquei com dor nas costas. Ah, Atim! Estrôncio! Arruma esse daqui, por favor! Estrôncio tá tirando as Olha o cara! Eu peguei a pedrinha, foi um acidente! A pedrinha! Derrubei a pedrinha no chão e ela fez isso! Né? É meio diva! Essa pedra pesa um pouco mais. Quando você fala isso, passa um ou dois minutos mais ou menos, se vê vindo flutuando umas tábuas. Martelo, prego, pé de cabra e começa a consertar o assoalho. Não, ali. Não, I'm kidding. Então, acho que vou deitar, sei lá. Você vai ficar aí, Liz? Você tá tomando? Eu tô tomando um pouco de vinho. Não, eu me senti muito em casa nessa casa. Não, eu vou. Eu arrumo bebida. O pessoal lá fora, vê se eles podem ficar de guarda pra gente, porque eu acho que eu não vou aguentar ficar atento essa noite. Ah, eu vou acordar já. Pode ficar tranquilo que eu fico de olho na sua. Bom, eu vou avisar o Canelo que tá lá fora, falar que tá tudo ok, o pessoal tá dormindo já. Fala que eu vou diminuir a barba. Eu vou diminuir a barba. A guarda. Ah, a barba é bom. É bom. E eu vou. Também vou me. Vou deitar. Eu vou deitar aqui no sofá mesmo. teve festa, né? Só beleza. O chão tá detonado. Ok. Dormi. Caneda. Caneda. Chega lá fora. Caneda, você tá aí? Ai. É, a gente vai descansar um pouco agora. Se vocês puderem continuar com a guarda, eu agradeço bastante. Tem algum problema? Fique tranquila, senhorita. Nós cuidaremos de tudo aqui. Muito obrigado, então. Já que essa cara confia em você, pode ser que eu dê um voto de confiança também. Sei que o pessoal... Hum? É o cara que confia nele, né? Não, é o Raven. A Raven. Fala se a Raven confia em você, eu vou dar um voto. A Raven, isso não faz o menor sentido. A cara confia, então eu vou confiar. Mas eu não confio na cara, peraí. Não coloca logo cara, isso. Calma. Se a cara... Se a Raven confia em você, acho que eu confio também. Embora não tenha tido muito contato com meus descendentes de Tamura. Enfim, eu vou dormir. Obrigado. Se você confia na sim. Caneda que confia na Raven. Se quiser amanhã, podemos ir até o dojo do clã Punhos de Ferro. Sim, com certeza. Eu vou querer sim. Bom, até amanhã então. Será feito. Bom descanso, Pato Samá. Você faz carinha, você pode parar. É, agora eu tô querendo apagar. Ok, vai dormir. Elizabeth, onde é o primeiro bagulho que eu encontrar ali? Apago. Qualquer coisa já vem tirando fofo. Tá, ó, tem um celeirinho ali. Foda-se. Tá, top, tá dormindo. Cada número vai acordar primeiro que você. Dormir no sofá junto com o celeirinho. Bonitinho. Ele vai acordar do que você. Eu faço o seguinte. Vai ter um ataque de oportunidade. Primeiro, eu subo até o quarto do Xena. Já caíram de qualquer lugar. Dou uma abridinha na porta e falo, Théo. Você está acordado ou está dormindo? Eu estou acordado. Mas você está de novo? Ah, o dedo está ocupado. Eu não consigo dormir direito depois do último acontecimento. Eu fico olhando pela janela, vendo se não tem nenhum clérigo de tenebra. Tem umas coisas chicletes. Se quiser me dar uma exaustão, porque eu vou ficar meio que dormindo acordando. Ok, porta abre, você ouve a voz da Liz te chamando. Ai, sim. Já mandou a oportunidade. Já mandou. Théo. Oi. Aconteceu alguma coisa? Não. Tem alguém aí? Não, tudo bem. Eles estão um pouco assustados. É que está tarde. Eu achei que era alguém. Mas é alguém. Mas é alguém. Não estou chamando ninguém. Às vezes eu fico muito tenebroso. Bom, eu vou ficar acordada por um tempo. Eu tô sem sono. E qualquer coisa diferente que você notar, você me chama. E você também. Pode deixar. Mas se tiver, sei lá, padres na rua, me avisa. Padres? É um acontecimento estranho, então não é isso. Exatamente. Alguém pode me dizer lá. Não, mas em qualquer lugar do mundo, padre de noite dá medo. Sentou no quarto, tem vela pra todo lado. Cara, você viu, se tiver saindo na rua de madrugada aí. E eu vi um padre andando aí de madrugada. Você baixinho vai te de uma criança. Imagina, é isso aí. Eu assisti aquele filme de Schwarzenegger, velho. É um capeta isso aí. Você já não tem nenhum lugar de escuro no quarto, tá tudo com bolinha. E como tá a Kyra? Ela tá bem? Sim, ela até agora não acordou, mas ela está bem. Bom, prefiro que ela não me veja, pode ser que ela se assuste pela reação que ela teve. Jeff, minha espada tem atunement? A minha espada é da cura? Tem. Não. Ah não, não dá. Tem, mas não conta, porque é o item feito pelo Rond. Não conta, mas tem que ligar. Tem que estar atunado, mas bom, tem. Tem mais um pro brilho? Não. Não sei. Você não testou? Eu não sei. Tome a espada. Ela avisa se tiver inimigo. A 18 metros. Nossa, que. Nossa! Que mecânico! Nossa, você tá em background? Ela avisa se tiver inimigo por perto. Mas até o momento que a gente sabe. Seria muito útil. Eu vou te devolver. Ainda bem. Eu sou uma amiga que devolve as coisas. Opa! Lute! Lute, opa! Ah, cara, não tem. Eu fico lá no quarto, o resto da noite dormindo, acordando, mas com a retalhadora acesa. Fazendo brilhas também. Tudo brilha, meu. Ostentação aqui. Dica: não fique afiando espada. Para de afiar o machado agora. Eu não vou afiar o machado. Sacanagem do cara. Afiar o machado daquela olhada de lado. Eu sou um mago e afiar. Mas você tem nome. Eu vou segurar sua espada, né? Eu fui morto. Tem um livro. Morreu com o Alassi, matou. Morreu pela própria espada. Alguém fez isso? Morreu com o Alassi. Ele tá afiando a espada. E ela caiu. Caiu. Ele espirrou. Acidentalmente, ela caiu no pescoço. Não, ele estava afiando a espada e ela disparou. Ela disparou, é melhor. Era uma espada normal. Ok. Então, dormindo com a retalhadora no colo. Eu saio do quarto dele. Eu vou atrás de uma janela de cima, de algum quarto, sei lá. Pego a minha garrafa de vinho. E fico olhando o movimento, porque Valcária é tipo São Paulo mesmo, né? É. A linha da madrugada também. Isso. Então eu fico olhando. Pra ver se acontece alguma coisa. E aí você padres na rua. Encostado na parede. Ah, você vê um cachorro. Qual que é o seu valor de percepção passiva? Oi? Seu valor de percepção passiva. Isso, você já viu, né? Oi? É 13. 13. A percepção passiva, oi? Exatamente. Passarinho! É 13, porra. Eu acho que não tem nenhum inimigo pra acertar. Possessão, iria eu acho que eu falei no teste de percepção. Calma aí, eu mordo. E aquele outro da Tavi. E o que é tudo isso nessa bolsa? Ah, coisas de mulher, mano. Não, já tava sem sol, já. Filho do Rubens, já me abraço. Você viu o cuivo igual o seu cabelo? Caceta, cadê? E essa escrita aqui, se ele esteve aqui? Ele já tava aí. Você tem outro ser no mundo? Você tá desconfiando de mim? Bem, gostei da escola. Isbit, você fica quanto tempo lá? Por um bom tempo, até chegar de madrugada pra bater o sol. Já tá dormindo, certo. Né? Até achar uma bolsa nas costas dela. Quando chega em torno de 2 horas da madrugada, você vai sentindo seus olhos pesados. Tá, o sentimento começa a tacar areia neles. E. Aí eu quero sua alma. Que troca. Você vê a lua em foice se pondo atrás de uma construção de um prédio um pouco mais alto. Então, construção de uns 3 andares, mais ou menos. Tá? E aí você se perde em devaneios observando essa lua. E vê a lua descendo lá por trás, você nota como a lua se move rápido nesse momento. Ela vai descendo rapidamente atrás desse prédio. Tá? Quando a lua termina de se pôr, que o brilho dela deixa de ofuscar sua visão, apesar de ser uma lua em foice, uma lua... decrescente, minguante, quando seus olhos se acostumam com a escuridão novamente, no ponto onde a lua sumiu atrás do prédio, você vê algo. Você vê um brilho, 2 brilhos na verdade. Na verdade são 3 padres. O brilho de alguma tocha na rua, alguma lanterna na rua, sendo refletido em 2 olhos. É aquele bicho do caralho. Tá? Esses 2 olhos, eles são grandes, redondos e planos. Eles parecem ser óculos grandes assim. Ih, o cabuto. Tá? Quando você olha assim, você vê a lua sumindo lá e você vê aquele reflexo passando, aqueles brilhos. Aqueles olhos brilhando, né? Você foca a visão assim, você vê o que está lá em cima, o que quer que seja, desaparecendo também por trás do prédio, seguindo o movimento da lua. A única coisa que você consegue ver é uma figura envolta num manto, numa capa, tá? Virando essa capa esvoaçante. E agora joga um teste de percepção. Eu sou. Eu tenho proficiência. É, usou de binóculo, pode ser. Vou acertar, legal. Quando essa figura se vira, né, e vai sumindo ali no meio da escuridão da noite, você vê assim no rosto dela um detalhe marcante. Tá? que é um bico comprido. Simplesmente é um bico de um corvo. Olha, parece que não era loucura que ela ficou louca. E desaparece atrás do prédio. Você fica ali mais uns 30 minutos ainda, né? Lutando contra o cansaço, tentando avistar essa criatura, mas não vem mais nenhum sinal dela. Eita, Giovana. Quando dá 4 horas, eu paro de meditar. Ô, louco. Então eu já acordei faz tempo, tô desmaiado primeiro. Isso é pelas 2 da manhã. Você tá desmaiado, não descansando. Você tá desmaiado, porque você não tá dormindo. Não, mas eu tô desmaiado agora tranquilamente, seu Jorge. Você faz, vai dormir. Acorda o celeirinho. Dou um chute no celeirinho. Que horas que eu acordo? Pego a espada do Theo. Que horas que eu acordo? Nossa. Acorda. Celeirinho. Você não foi dormir ainda? Não, não consegui. Bateu o sono agora. Você escuta passos no corredor. E aí você escuta a voz da Lisa te chamando o celeirinho. Fala isso, onde eu tô? Eu acho que eu fiquei na cozinha, uma coisa não, assim. Não, você tá no quarto, tá no seu quarto. Então te levou pro quarto. Você voltou pra entrar. No sofá, tem ele de conchinha com a. Você tá no seu quarto com a bunda ardendo. A lembrança dele tá certo, ó. Ah, não, foi o Theo que levou, não, o celeirinho. Não, não, sim, mas é que eu não sei se o Ariel não tinha ouvido que o Theo. Não, o Ariel não tinha. Você sabe fazer um barquinho, mano? Não falei, ó. Você não sabe fazer parar um barquinho. Que hora? Escutei passos, Jeff? Eu vou seguir. Não, você segue o som, você vê a. O que tem nessa espada? Você desce e aí você vê lá embaixo a Toph dormindo costas a costas com o celeirinho, parecendo dois cachorrinhos. Conchinha. Né? E. Verdade, não, pode ser preso em pedofilia. É o seguinte, naquela época não é, não. É coberta dela. Então, coberta. Ela tá puxando. E a Lisbeth está. Tá tirando o celeirinho do estado de transe dele. Celeirinho? O que que faz essa espada? Ah, ela saiu de 18 anos. Essa espada do Theo, eu fui até o quarto dele pra saber se está tudo bem. Falou que. Podia. Não teria problema se eu ficasse com ela. Caso eu não passe alguma coisa diferente na noite. Não sei. Bom. Eu não sei. Eu tô bem cansada e a garrafa de vinho já está no fim. Pode ser que tá muito coisa, né? Vai saber. É justificado. Você é bem solteiro, Jeff, mesmo, né? Eu estou indo em direção à cozinha pra pegar uma maçãzinha. Então, eu olhei pra. Eu tava de olho na movimentação e quando eu olhei a lua, eu vi algo passar por ela, mas eu já tava quase fechando os olhos quando de repente apareceu. E era algo semelhante a um corvo. Corvo? Você teve a visão do corvo também algum tempo atrás, não teve? Tive, mas eu pensava que era sobre a bruxa. Sobre a Nexia. Eu tive essa mesma visão e era exatamente esse corvo. Era esse? Mas parece que não é algo em relação à bruxa. Ou será que é? Não, eu já volto com uma maçã de zinho. Você viu o corvo? É um monte aqui, é a Valkyria. Cobertou, fica quieto. Mesmo assim, eu acho que. Criel. Você tá bêbada mesmo. Onde que você viu? É muito El, né? Eu vi. Mas o que você viu? Explica melhor. Atrás daquele prédio. O que você viu? Eu vi uma criatura que estava bem próxima da lua e atrás daquele lugar. Venham até aqui pra eu mostrar. Mas o que era? Eu tô indo pra jogar. Era algo estranho, uma criatura de. Parecia olhos imensos e tinha o bico de um corpo. E era coberto, só coberto com a. Aonde tava? Vou deixar aqui, eu vou investigar. Atrás de lá. Eu vou. Fui. Eu já vi essa porra de sonho atrás agora. É que eu sou mais rápido e eu tô com a espada. Você não é mais rápido que o meu inimigozinho. Ok, você vai chamar atenção, mas ok. Vamos também, pode deitar, eu vou ficar já, aqui já de vigia. Eu vou colocar a espada ao lado do seu, porque caso aconteça alguma coisa, ele já está prevenido. Seu cobertor saiu. Sim. Você não sai fora. Coçando a bunda, é, coçando a bunda. O vestidinho preso assim na calcinha. Menininha mal educada. Segunda escada direita, pode ir. Segunda não, tem duas escadas. É, é uma que sobe. Ah, não sei onde vou parar. Não, eu só falei, pai, saiu da escada direita, você só segue. Por que você tá dormindo estranho no banheiro? Gabriel. Então me disse algo pra que eu ficasse de olho nos padres. Lá em cima você encontra duas telescâmeras. Eu não quis perguntar, pois já estava tarde. Né? Vou ver se eu acho pegada, ver se dá uma geralzinha ali. Joga um. Não. Sobrevivência? Inteligência. É um investigate. Você vai ver. 19. Vai estar tudo mais calmo. Você não consegue encontrar rastros que você possa seguir. Mas você consegue encontrar uma pegada. Você acha uma terceira telha rachada e forma a pegada dessa criatura. Interesting. Deixa eu ver como é o pé dela. Será que é um pé assim, ó? Deixa eu ver se já é esse pé. Não, são três. Não, T-Rex, pequenininha atrás. É uma galinha. Isso, pequenininha. A galinha. Olha, lindo. Só pra você, ó. Tem um manto, vai ser o Zorro. Não é um humano, com alguma máscara de corvo. Ela bêbada mais cedo que eu, hein? Eles foram que ele viu lá no Levante. Não, mas aquilo era da paranoia dele. Aquilo assim, era paranoia. Só que vocês não sabem disso. Não, tipo, em on não. Em off, tipo, a gente sabe que era paranoia junto com o Beholder. Hã? Era paranoia junto com o Beholder. Em off vocês sabem. Sim, em on. Briel. É um pé pequeno. Certo? É um Timothy. Veste bota. Ô, Jean, não seria tipo você consegue ver a pompa ali da bota, tá? E a traseira da bota com um salto quadrado. É. Aquele salto, tipo uma botina, sabe? Existiu, era bizarro. Licântropo, não poderia ser um tipo de licântropo dessa criatura? Poderia, por que não? Eu posso tentar ver inteligência para ver se eu lembro de algum licântropo que tem essas características? Já que é inimigo favorito? Não. Pode. História? Pra lembrar? Se eu seria uma criança dessa? Não, aí seria conhecimento, natureza ou arcano. Não, tá a sombrinha do Pokémon, você tem que descobrir. É o Pikachu. É o Tita. 15. Será que vale a pena rolar? Meu dado de sorte. Tem seu dado de sorte. Você já usou? Não, é um novo dia, né? Hoje é um novo dia. Já recuperamos tudo, já. Já estamos no full. No pouquinho. Nossa, que malte rosa. A gente fez a nossa distância. Você já viu? Cadê o Gabriel? Tá meio em Gabriel. Nenhum dos licantropos dos quais você já ouviu falar tem essas características. Certo? Você nunca ouviu falar de nenhum licantropo pássaro. Mas o que mais se assemelharia aí, pés pequenos, leves, né, andando de botas, olhos que se destacam na escuridão, um raposo, um brilho avermelhado, e um focinho alongado que poderia facilmente ser confundido com o bico de um corvo. Ou ocultado, disfarçado por um bico postiço de corvo, seriam homens ratos. Nossa, eu vou ver, Jeff. Encantado, se eu acho alguma pegada de homem rato ali perto. Ratatá. Ratatá é do. Não. Os únicos rastros que você vê são esses em cima do telhado e depois. Você não consegue enxergar rastros no chão, nos telhados próximos. É como se a criatura tivesse virado fumaça. Cheiro? Cheiro? Cheiro de fumaça. O cheiro da noite de Valcária. Inebriante. Uma mistura de sabores. De aromas promíscuos. Ô Jeff, descreva esse telhado pra mim um pouquinho melhor. O que tem perto? O que tem perto? É. não tem por, um acaso, não tem um vizinho assim, uma janelinha mais alta, uma florzinha na janelinha? Não. Perfume de puta. Nem um musguinho por aí? Não, não. Nada. Não tem nada pra você conversar? Sorry, não. Cusão. São Paulo, velho, nada cresce. Não, mas tem árvore nas não. Nossa, o número da noite cresceu. É, a floreira. Não tem nenhuma florzinha perto pra conversar? Não. Não tem. Tem. Eu vou pegar essa florzinha. Você pode procurar alguma mais, um pouco mais distante aí, se você quiser. Mas assim, eu vou na posição que eu vejo pegada. Alguma planta? Próxima não. Então não. Eu não achei. Vou pegar a vista ali é uma dezena de metros. Ou duas de distância. Então eu vou pegar a telha já que tá apertada. É. Vou guardar. Uhum. E vou voltar pra casa da Kaira. Ok. Ele tava quebrado, já entrava do mesmo jeito. Você sai, mano. Você sai, Arthur. Não, o espírito do lutador que morreu. Olha, tem resquício de uma planta que só nasce na zona leste de Valcaia. É meu três quarteirões. Ok. O que, que vocês vão fazer agora? Eu vou voltar. Mas eu vou continuar. Calma que tá longe de amanhecer ainda. Eu tô lendo sobre o dragão sobre a montanha. Certo, lendo sobre o dragão sobre a montanha. Eu vou chegar, Jeff, vou mostrar pro Celerim. Eu achei essa pegada lá na onde a bêbada falou que viu. Você desenhou a bêbada? Eu trouxe. Ah, você trouxe a telha? É. Ah, oh, deixa eu ver na cara do cara. Tá já na quebrada. Ah, então de boa. Deixa eu ver. Nossa, será que eu conheço? Talvez possa ser Jovem Sato, mas não tenho certeza. Homem Sato? Só jogou o dado. Homem Sato? Que foi, Jeff? Homem Sato? Homem Rato. Joga aqui teste. Lembrei do... Cara, história, natureza, religião, arcana. Qual que foi a pergunta? É, se ele conhece? Se ele reconhece alguma criatura que eu tenho aquele tipo de pegada de São Paulo. Você falou que tem pra ver o homem errado. Porra, qualquer ser humano de Valcária. Não, só que eu descrevi que tem um focinho alongado, olhos é parecido com homem errado. Lentes e que pode ser parecido com homem errado. Certo, joga aí. Joga. Natureza. Natureza? Natureza. Opa! Ah, foi um famoso 20. Não natural. 20! 20! Tá. Homem rato poderia ser. Pode ser. Mas também pode ser. E pode ser aquilo que ele já alertou vocês uma vez. E que vocês não encontrarão nenhum outro sinal daquilo. Pode ser também um homem corvo. Quem custa? Os homens corvos. Verdade, mas isso existe mesmo? Existe. Não, existe, mas aqui entre a vida tá, né? Pode ser um Kinku, pode ser um homem rato. Sim, eu já disse, podia ser um Kinku. Pode ser outra coisa. Também pode ser outra coisa. Aracocra. Pode ser uma aracocra. Pode ser um. Será que a Miss Beach viu se ele tinha asa ou não? Eu vi também, eu lembro se tinha asa. Tava com capa. Mas. Você consegue reconhecer se alguém tem uma asa? É não, bem corcundo. Eu não lembro, eu vi ele de frente. Ele de frente? Ah, é o Itachi, como eu. Que cor era a pele dele? Tava de noite! Eu não vi direito a cor. Ah, porque os arautos. Eu sou meio daltônico, sabe? Os arautos geralmente são brancos. Ah, não era esse, não era branco. É a Shine. Ele se parecia muito com o humano? Eu nunca vi um humano com bico. Não, mas você viu alguma outra parte do corpo dele? Não, não. Não, não. Não. Então a gente vai se restringir nessas três. Era uma noite. Não, sim, porque um Arocra ele vermelho, é praticamente uma águia bíblica. O homem corvo é um campo? Não. É o que? Um homem corvo? Um homem corvo. Ele é vinho. É um humanoide. Era azul. Humanoide. Cai como humanoide. É que o homem corvo inclui o homem rato e são mais parecidos com humanos. O Arocra é praticamente um grifo bípede. É tipo um orc, então, o homem rato? Não, ele só com mutação, mano. Ó, o que o Celerim tá falando é esse aqui. Ah, não, esse aí não era, não. É tipo um grifo bípede. Não era isso? Não. É um grifo bípede. Um pombo. Então a gente se volta pra licantropia. Parece uma licantropia. Ou ele é um médico. Sim. Ou ele é um médico. Eu não sei como é que é. porque tem uns médicos loucos que fazem experimentos com pessoas e eles fazem os bicos. Quem cu? Não. Mas eles não dão do Shine nenhum, pelo menos. Essa parte é bem diferente da Europa. Bem muito maior. E Homem Rápido vocês já viram, né? Sim. Mostra pra ele uma imagem do Witch Doctor. Quem é? Iron? É, caralho. São os médicos. Os médicos da praga. É. Você tá fazendo uma imagem, né? É, pode ser uma ilusão menor. Uma ilusão menor? É, ó, esse é um Arocra, esse é um homem rato, um Kiku. E olha, um médico. Olha, você tá aprendendo, olha. Ok. Talvez tenhamos um instalador, né? Parece que é. Eita, pô, esse cara é de velho para. Talvez tenhamos um vencedor. Era muito parecido com o humano. Vamos acordar Lisbeth. Lisbeth, Lisbeth, doutor. Lisbeth, vem cá, vem ver se é o nome agora. Vem cá. Olha essa aqui. Ou melhor, é, parecia com isso aí, Lisbeth, você? Pode ir lá, sim, computador. Parecia. É isso. Pode voltar a dormir, obrigado, Dor. Faz soninho. Tenha bons sonhos. É isso, então. São clérigos da morte. Então. São padres. Ai meu Deus, não. Olha o que você está fazendo, meu irmão. Mas são os criaturas. São humanos. Que fazem experimentos. E por que eles não seguiram? Porque deve ter interessado em alguém. Também, dado adicional para você também. Você sabe que em Salistic, conhecimento histórico básico para você. Salistic é um reino de ateus. Eles não acreditam em magia divina. Não existe magia de cura lá. Então eles desenvolveram uma coisa que eles chamam de medicina. Uma forma de curandeirismo que eles chamam de medicina. Tá? E você sabe que lá tem muitos médicos que vão consultar as pessoas que estão com doenças muito contagiosas, que eles vão vestidos dessa forma. Eu só sei que na ponta do bico eles enchem de ervas aromáticas, né, para purificar o ar que entra para eles respirarem, para eles não se contaminarem com as doenças que eles tratam. Salistic é perto do Tribuk, né? Mas espera. Não é possível. Não. Então esse humano ele é muito. Ele não deixa um rastro. É. Não. Não, não. Perto de. Entre Yuden, União Púrpura, Namalcá e Nova Gondriana. Nossa. Pra baixo é Samburger. Ele é um humano então, essa textura? Provavelmente. Mas deve ter teleporte, porque eu nunca vi um humano não deixar rastros. Se você fosse um elfo, você não certeza. Deixa restos. Eu sou um elfo. Mas é pela sua profissão. Não, porque eu sou um elfo, eu sou superior. É. E só um detalhe, a gente chegou em off primeiro. A gente nem sabe por que eles tentaram matar ali a Kyra ou não? Não. Ninguém quer matar a Kyra. Teve um cara que tentou ver em off. Que mostra assim dentro da casa da Kyra. Não, mas não era pegar outra pessoa? E a gente já... Não, não, minto, eu só confundi os nomes. Do mandante. Do não, eu confundi o nome do mandante. Não sei. O mandante é outro cara importante. Só que eu confundi isso, só confundi. Vamos, porque vai que tem algum contrato de assassinato lá. Bom, começa a amanhecer lá fora já. Vou lá fora. Quem tá lá fora do samurai? Todos os samurais estão lá fora. Kaneda tá? Kaneda? Kaneda tá. Uau! Nossa, quer aquela roupa gelando no varal? Boa noite, lindo. Bom, tá frio aqui, é? Gostei de tomar um café? Bom, saquinho. Bom, esse. Tomar um. Deve dizer a sua roupa no varal. Café da manhã, comer alguma coisa? Tá gelando lá. Não, não, deixa lá que você tá molhado. É, quando você chegou, você encontrou o corpo do assassino? Vamos então, conta a tabelinha. Sim. Onde está o corpo dele? Aperta que se destrói o material aqui. Conta a tabelinha. Pra onde vocês vieram? Pra milícia. É que seria bom conversar com ele um pouco, saber por que, que ele veio aqui. Por que, que ele tinha como alvo a Kyra. Ah, certo. O posto da milícia é um pouco ao sul daqui. É perto do protetorado? Da sede do protetorado? Não, o protetorado fica perto da estátua. Bom, depois vamos acordar, claro, igual. O posto da milícia fica a 1 km daqui ao sul. A 1 km daqui ao sul? Ah, depois a gente vai ter um mundo lá antes de ir pro protetorado. Pois, onde tá a Siri? Pegar dinheiro pra mandar pro... Tem duas caixinhas de carne. disse. Ah, é que a gente dinheiro? Vai fazer a nossa janta quando chegar em casa. Vamos comigo, tá de novo? Aí trouxe no carro. Ah, vou pôr mais pra cima então. Então vamos, rapidinho. Bom, amanhecendo lá fora, vocês estão acordando. E são vocês horas da manhã. Vocês vão dormir pelo menos mais 2 horas, certo? Não sei. Mais ou menos, 8 horas de sono. Estou prevendo. Eles parece que eu dormi bem mais que isso já. Parece que a gente foi e voltou. Vocês não querem deixar os caras brincar mesmo, né? Não, a gente só vai na Vila Elfa. A gente vai na Vila Elfa voando bem rapidinho, deixar um dinheirinho e voltar. Só terminar o que eu queria fazer. Deixar um dinheirinho? É. Ok, certo. Vocês vão até a Vila Elfa então voando. E eu só vou me certificar que toda a pólvora está guardada. A pólvora está do lado do corpo dela. Não a minha, a outra. A sua pólvora, essa vai acumular. Deixa eu ver. Você viu, Ô Jeff, quanta pólvora tinha na Vila Elfa? Eu corria. De correr mesmo. Aí eu comprei roupa pra correr e não corri depois que comprei. Não, o Jeff só faz caminhada só toda manhã. 18 cachorros. Aí eu gosto de 2 cachorros. Hoje eu tenho um pouco mais de 1 quilo. Ou seja, 18 metros cúbicos de pólvora. Porque isso não dá muito, né? Aquilo dá, mas tudo bem. Porra, não é muito doido. Cara, um cachorro, tipo, não é muito, se for ver. São 18 caixotes de 1 metro cúbico. Ah, são 18 caixotes. 18 metros, 18 caixas d'água de pólvora. Não, achei que era só um cachorro. Tipo, 3 gramas de pólvora mata uma pessoa. Aí sim. Eu já vi o poder da pólvora. O lugar que ela tá condicionada é seguro. Como é que é aqui? Onde ela tá condicionada na Vila Óptica? Se ela não vai entrar em combustão instantânea. No paiol de armas. É seguro aqui? Eu tô vendo que tem fogo perto. Não. Não existe arma de fogo na época. Eu queria. Existe. Existe. Existe? São proibidos, mas existe. Mas é que as garruchas. Eu sei se tem perigo de explosão aqui ou não. Os piratas. Eu queria inventar uma. Do jeito que tá na condicionada ali, não. 1800. Não mesmo? Não, fica frio, não vou explodir a Vila Elf. Não, os planos pra ela. Vai explodir a Valkyrie. Não, né? você vai esperar reconstruir essa porra e vai explodir. Sim. Que é o que eu sempre faço com o arqueiro do grupo. Eu sempre taco fogo na casa dele. Bom, e estupro então, a mulher dele. Vamos voltar e vamos já acordar todo mundo. Já tá na hora. Vocês precisam assim, né? Vamos acordar. Ah, tipo, é 7 horas da manhã já. Vocês já dormiram bastante. E se a gente quiser dormir mais? Não, você dormiu até meio dia. Eu já disse, o tema é igual eu. Já dormiu? Então voltamos rapidinho com o nível. Ok. Vocês retornam, tá? Vocês todos estão acordando. Tá cerca de umas 8 e pouco da manhã. Todo mundo despertando. No caminho, a gente vai parar em alguma vendinha e comprar frutas e coisas de café da manhã frescos. E se alguém não tiver acordado, é por isso que a gente saiu. Pode sair um álibi, então. Pode ser. Comprando fruto, daqui a coçar no rabo. Pega uma banana. Mas vamos a carne também, aqui em cavalo é muito dedudo. É, então a gente vai com uns hortifruti, a gente compra umas coisas gostosas, assim. Carne, uns gorade. Boa, eu tive uma ideia boa. Boa. O Jeff, eu vou pegar uns. 3 quilos de gorade. 3 quilos de gorade? 3 quilos de gorade. Existe creme de leite? Você vai inventar um bolo de chocolate. Claro. Vai inventar um creme de leite. Onde achamos morangos e banana? Onde? Ainda está no fim do inverno, tem morangos e banana. Então eu vou comprar morangos e bananas. Tinha uma ideia muito boa pro meu amante. Tá fazendo prestígio? Morangos e bananas. Alguém? Nessa época não tem creme de leite. Não, é pouco tempo. Não, é creme azedo, mas é igual. Mas... Bom, vamos, é o creme de leite fresco, né? Não é o que a gente compra de caixinha hoje. Já, conta aí quanto que a gente tirou. Foi 44 mil, né? Foi 44 mil. Quanto que era, Jeff? Você tem valor? Ah, como é que eu sei? Foi essa conta aí. Não, é só pegar 1 milhão, dividir por. Ó, desconta 3 peças de ouro aí dos negócios que você comprou. É, Era 142. 44 mil. 44 mil. 22. Tá certo. Então anota isso daí. É. Anota aí no buraco. Eu vou anotar agora. E menos quanto? Peça de ouro, eu acho? Menos 3. 3. Aí você tira do seu. Não, tira do seu Mas ele vai jornal, não vai fazer falta, mano. Porque eu tenho só 122,57 pra minha mãe e dá saúde dinheiro do troco. Não. Gastou em barra, né? Vem pra comprar leite. O troco. Você vê um molequinho carregando leite. Ok. Vocês despertam, vão. Quanto sobrou aí, Ariel? Vão se levantando, se lavando, descendo pra cozinha pra tomar café. Eu tinha 44 minutos. Hã? É que eu não tinha anotado, pra falar a verdade. E aí, quando vocês estão lá na cozinha já, se preparando pra comer, pra tomar café da manhã. Eu tirei de outro que a gente já tinha. Do pergaminho? É, eu tirei de outro que a gente já tinha. Tinha 1 milhão, não tinha nada. Bom, faz o seguinte, marca pra pessoa. Então, ó, são 144. 140, deixa eu fazer de novo. 1 milhão. Bom, vocês estão todos na cozinha da Kaira pra tomar café da manhã. Cada um tem isso aqui, ó. Bom dia, Estrôncio. Pode arredondar pra cima. Quer uma fruta? Um espanador acena assim pra você. Não, 142, 858. O espanador faz assim de novo. 858. Ah, de nada. Aí, 5 só assim. Pode ser. Todos vocês na cozinha da Kaira pra tomar café da manhã, diga, Morin. Não. Você tava fazendo assim? Não, eu tô falando um operador, tá, obrigado, okay. Operador. Ok. Cara, é a última a se levantar. Tá? Ela desce pra cozinha, se espreguiçando, vocês dois já chegam. Né? Ela tá com roupa e o. Sem camisola, semi-transparente. Ou seja, tá semi-quase nua. Semi-quase nua. Desce se espreguiçando. Ah, bom dia, bom dia. Já chega. Oi. Você voltou. Nunca pra você, longe de você. Eu nunca esperei também. Ah, eu te amo. Ela pula e te abraça até. Ela começa a te cobrir de beijos. Eu nunca estive longe de você, mas você precisa ficar bem. Você tá diferente. E eu diferente? Não, estou normal. Só tive uns sonhos estranhos, engraçados. Esqueci o C. Bom, mas aquilo já passou, certo? Deve ter um fio. Já, foi só sonho, né? Foi só tem que assim, deixar né? A atenção pro seu filho. Então, eu já dei pro filho. É que você ficou falando, então eu fiquei sabendo dos detalhes. Foi um sonho horrível. Esqueci mais. Os monstros atacavam tudo. Só sete. E você. Só seis. Você era pego. Eu sou uma criatura estranha. Grande. Negra. Parecia uma sombra. Agarrava você e levava você embora. Matava você. Essa parte eu não sabia. Até onde vai agarrar essa parte eu não sabia. Foi só sonho, né, cara? Sim. Ah, que bom, né? Não, mas isso realmente foi só sonho. Não, tipo, foi só sonhar, tá vendo pra você? Não estou vendo. Essa é uma dó, tipo. Mas acho que isso é no quarto, não é? Não, acabou de ser. Ah, tá. Bom, você precisa... Todo mundo reunindo na cozinha. Eu também? Todo mundo. Eu tô de avental fazendo café da manhã. Okay, tá, sim, eu tô, vai. Já vou de 20. Beijo cozinheiro. Vamos ver se você cozinha bem. Tá, tá. É porque eu ia tomar banho antes de descer, não sei. Ok, depois você tomar o seu banho. Ok. De chuva quente. O sabor de fundir. Né, fundir agora. Vai, sabor do seu café da manhã. Opa! Ei, bom, cara, bom dia pra todos. Bom dia. Então, nós vamos no templo hoje? Temos que ir no templo, no alfaiate, no dojo. Ah, eu gostaria de passar exclusivo na milícia. Você acabou de adormecer. Já falou do sanal de beleza. Nossa, é verdade. Que distraído eu sou. É normal, você dormiu bastante. Posso ver isso? É. Gente, eu preciso passar a milícia. Vamos lá depois de a gente comer um pouquinho? A milícia é pra gente depender depois. Não. A milícia é... Porque assim, lembra o assassino que tava aqui ontem? A gente precisa saber quem mandou ele. Assassino, né? Aqui? Tranquilo. Ah, tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Como assim? A gente veio fazer alguma coisa em Valcária, não veio? A gente teve várias coisas pra fazer. Então, vamos. Então, mas todas elas passou um quanto tempo? A gente precisa ir no orfanato, esqueceu? A gente precisa ir numa mansão, a gente precisa. Não, na mansão vocês não sabem ainda. Falta quanto tempo pra gente? Dá um período pra vocês saírem? É, vamos ver também. É uma mansão? É. Quer roubar a mansão? Ela é abandonada. No quinto dia vocês partem. Você não tá tão longe. Vocês estão dia 18, dia 22, segunda-feira. A gente tem 4 dias. Ele tinha me esquecido. Falando isso. É. Eu perdi o braço. Eu perdi o segundo dia. Você perdeu de novo? Acho que sim. Não. Você deixou cair dessa vez. Tá vendo? Eu falei. Calma, meu maldito. Por que você chama ele? Porque ele é meu Deus. Ai, nossa! Ele nunca falou nada com nada. Meu Deus. Por favor. Não é assim. Posso cair com ele só hoje? Hoje? Só hoje. Pera, vamos só. Quem fica geralmente o mais longe possível do combate. Ou quem a gente não... pode fazer rotações. Cada um quem é mais justo. Quem é o mais justo aqui? Sou eu. Não, então, não é. Não. Eu você tá falando do Tenebro até hoje? Não. Só... sem respeitar todos os deuses. Ah, tá. Até Nimbi, que é, é rival. Deixa comigo, meu grande Calmir. Já conversei com ele. Fica longe com você, depois o Jeff, que eu vou desdobrar. Em vez de fazer aquela dobradura horrenda, eu vou deixar ele, deixar ele meio reto assim, sabe? Assim, e vou enrolar no cabo do, do arco, onde eu fico sempre com a mão e vou dar uma amarradinha. Quebrou! Seu arco vai ser sugado. Não, o buraco tá aberto. Entendeu? A mãe dele então, eu vou deixar guardar, vai ficar onde eu tô. A alma da mãe dele pro buraco. E mãe, fica de olho. Onde vai só dar um, um ataque do ladrão? Vai, tenta pegar do arco. Você não vai mãe, fazer, né? Fica de olho. Filho. É de meu filho. Filho? Sai a mãozinha no buraco portátil. Eita, Jusão. Ô, Jeff, é, não, não vai estragar o buraco nem nada. Vai estragar o buraco. Como é que é? De boa, isso não vai estragar o buraco. É, né? Não, você faz um rolinho e prende no arco. Beleza. Então, é um pano preto que você amarrou no seu arco. É, faz uma fitinha que você amarrou no arco. O Jeff, eu quero inclusive achar outro pano preto. Aí vai balançar o arco, vai cair moedinha do arco. A gente podia comprar mais pra ficar simétrico, né? Ficar mais bonito é isso aí também. Por que você ia ficar chamar muita atenção. Pra comprar outro desse? É, pra comprar outro 6. É, né? É porque um só é muito pouco, eu acho. Tá discreto. Tá bem Sky. Eu também acho, eu nem percebo que ele tá. Parece só uma bandana. Tá discreto, já. Parece uma bandana. Discreto? É. Não. Não, é tipo, dá, ah não, buraco portátil amarrado num arco. Não, dois panos preto amarrado num arco. Pesculice. Pesculice. Pesculice. Mas quem souber que é um. Dá pra ver que é mais. Onde que eu ia encontrar? Mas você não mesmo? Não, muitas pessoas. O anão? É, mas o arco também é mais. Mas não tem ninguém de cópia. O Calmer falou pra você. Seria? Falou. Você o nome dele? Falou o nome. Não, o nome. Mas não onde ele estava. Falou. Falou tava, ele tava numa das tavernas. É, falou pra procurar ele numa taverna. Ele tava em Valcária, mas não falou. Falou numa taverna X. Não, numa taverna, eu acho só. Ah, deve ter umas três só. É, easy mode. É o Tiruin Ten Step, né? É, half step. Half step. Como é? Tiruin half step. Ah, Tiruin é passo pesado. Ah, tá. É. Eu acho que. Tiruin. Estrôncio! Pela coincidência, ele deve estar junto com o dragão azul filé. Não, pera, Estrôncio! Só pela coincidência de mim. Leva isso aqui, Estrôncio, pra quem tem o nome? Tá na cidade, tá? Procura. Mas eu sei, achar. Mais fácil você mandar uma águia, né? Daquela. Tem algum tiverso aí, senhor? Não, não. Uma águia pequena. Aí daí o cara bater no taverno, tá aberto, tá aberto, tá chato, pô. Tá, a noite sempre estamos em taverna. A noite nós vamos. É, a noite não posso. A noite não posso. Eu falo que entra o Kaneda Shimaru. Bom dia, um homem. Oh, aí, bom dia. Eu tô de ele tá, ele tá, dia, ele tá com as espadas dele na cintura, acho dele na cintura, né? Ele carregando uma cesta enorme, toda decorada, cheia de flores e frutas. Oh, não precisava. Já pode compramos. Ser macumba. Obrigado. Desculpe, não é pra você. Ah. Aqui está marcado Kaira. Quem pera, entregou? pera, quem entregou? Um entregador. É, vamos verificar isso lá fora? Diz que veio de um admirador. É, tentaram matar ela ontem, vamos ver isso lá fora? Peraí, deixa eu ver se o meu detectar veneno pode ser feito com ritual. Vamos ver isso lá fora? Conhecer a forma lá fora. Lá fora, vamos lá. É, quem vem comigo dar uma olhada nessas coisas aí? Eu vou. Tá bom, eu não entendo nada de flores. Eu pego uma fruta e como muito menos. Você pega uma fruta e come? É, deixa ele, né? Ele tem bagulho de veneno. Eu sou imune. Talvez tenha algum bilhete. Tem algum bilhete? Não, peguei disposição. Casa com homem. Vamos usar um off que possa uma magia com tá escrito. Tem um bilhetinho em cima, um cartãozinho escrito. Para a dama Kaira de um admirador secreto. Talvez se for ler, ela cafona. Vai saber. Eu vou procurar venenos. Cafona. Admirador secreto. Venenos? Narciso, o que você encontra? São flores e frutas. Não, não. E gorade. É, nenhum tipo de veneno? Nenhum tipo de veneno, tem flores, frutas e gorade. Mas nós queremos. Um frasquinho de veneno. Não, é, não tem nenhum frasquinho. Ah, como você vai procurar veneno nas frutas? Eu não sei. Eu sei que. Eu uso detectar veneno e doença. É uma magia. Nível 1. Como ok. Você pode cheirar, porque eles deixam... Save de constituição. Eles são... Odor. Mano, era muito mas bom. Tudo sem enganado. E ele pegou pra comer? Ele comeu já. Ele já foi comer. Ô, Jeff. Porque assim, eu sou imune a veneno também. Então, deu ter algum conhecimento de veneno da natureza, né? Eu faço assim, ó. Presta essa cesta aqui. 11. Tomou dano! É... Esse jogo com vantagem? Não. Tem vantagem, né? É. Não sei. Mas, pro... é qualquer coisa, né? Fortezinho. Pera aí, tem veneno? O dano e vantagem sem tipo... Do seu, que eu sou imune. Você é imune? Nossa, você tirou 1 e 3. Eu ganhei okay. O level 15. Se ele, você... O Grel tá segurando. O Canel tá segurando a cesta, o Grel pulsando assim. Você vai e faz a magia. Você sente a aura mágica de veneno emanando da magia. O Grel mastigando uma. O Theo mastigando não, uma maçã ali. De repente o Theo ele começa a ficar roxo, roxo, roxo. E cai no chão. Veneno, veneno, veneno! Não, Theo, eu queria falar eu um sei. Pouco de você antes de morrer. Eu percebi. Eu quero saber que tipo de veneno é esse. Opa. Eu sabia que você não precisa comer pra saber. Você sabe? Quanto deu o teste então? Não, você só 11. Sabe que é veneno. 11? Vai dar pra gente fazer o teste depois. Bom, todo veneno vem de alguma coisa natural. Exato. Eu vou descobrir. Depende. Ah, Jesse, parece que puta. Não, pera, deixa eu ver. Mas eu quero tentar usar uma faixa de cola. Peraí. Sabe que isso pode aqui é cogumelo, isso aqui tem um ácido sulfúrico. É tipo, parece água, você vai tomar. Eu posso examinar eles? Se é veneno. Sabe o que eu fiz? Espero que eu já tudo. Quero usar a vidência? Aí pra usar a vidência, você precisa ter alguma coisa com a pessoa. A pessoa tentou me matar. Vou usar uma ficha pra... Na verdade, o que eu tô te matando foi a maçã e o veneno. É. Mas eu vou tentar descobrir quem é. Ai, ô, bruxa. Bom, agora a bruxa da Branca de Neve. Agora. Agora entendi que ela tá com a maçã. Uma bem forte. Bom, foi um outro morto, foi um príncipe. Calma aí, Gorad. Restavam as dúvidas? Na verdade, você não tentou te matar, você tá na cara. É. Então você não vai ver nada. Você tá comendo e intrometido. Você jogou? A cara tá ali. Oi, cara, ele tá intrometido. Morre, mano. Né? Não, eu pego o Gorad, tô tentando matar a cara. Para de comer isso, Gabriel. Ah, mas pelo menos ele tá matando a gente na cara do mundo. Não, tá envenenado! Nossa! Quanto? Vai, come, come! Tô. It's more, it's more. Eu esperava mais um samurai. O cara, mano. 56 pontos de dano de veneno, Theo. Porra! Caraca, velho! Ele falou no teste, né? Falhou. Então, 28 só. Ah, já é. É, tem resistência. Porra. Imunidade não tá mudando nenhum, né? Ô Jeff, é um veneno natural que tá nas frutas, com tudo? É Caneda, como corra atrás do entregador. Pega o entregador. Deixa sair correndo. Amor, ó. Diga. Eu também consigo identificar o tipo de veneno, o tipo de criatura venenosa. Veneno de verme púrpura. De verme púrpura? Uhum. Ok. Isso é veneno de. Verme púrpura, é horrível. Tem algum veneno que é bom? Tem alguns que não são tão ruins tem, assim. Tem. Sim. Se chama. Como é que é? Putz, esqueci o nome. De pirona. De pirona. É horrível. Não entendi. Absinto. Absinto. Absinto. Faz caioria, né? Ok. Ô Jeff, eu posso. Supor que eu tenho um certo tipo de contato com a pessoa que envenenou nope. E usar a vidência? Não. Nope. Eu tenho um contato veneno. Com a fichinha preta. 5 pontos de exaustão, quem sabe? Peraí, define esse contato. Pra, fazer, argumente. Usar a vidência, você precisa saber um pouquinho da pessoa não. Ou ter um tipo de contato com ela. Meu contato com ela tentou me matar. Não. Se o Canelo tivesse dado a descrição do cara, até poderia. Bom, o Canelo ele sai em disparada, porta fora, convoca os homens dele e sai caçando o tal do entregador. Acredita. O que vocês fazem? O entregador. O Theo ele fica roxo, começa a vomitar. Eu quero ver uma gosma preta misturada com sangue. Will. Meu Deus. Eu vou castar um. Eu vou ter de orco pra castar uma magia que eu não tenho. Qual preparada, magia? Proteção contra veneno. Eu desenveneno ele. Não, ele aguenta. Não, desenveneno não. Você protege ele contra danos futuros de veneno. Dá leite pra ele. Você amortiza os efeitos futuros do veneno. Se eu estiver envenenado, o jogador neutraliza o veneno. Neutraliza, é, você não tá deixa que ele aja de novo, mas você não tira o veneno. Não tira o veneno. Mas você não vai agir mais, é neutraliza, né, gente? Mas só se esse veneno é contínuo ou não. Mas só se vai ficar dando uma dano contínuo. Denise, você tem restauração menor? Tem. Pô, mano, pronto, tá tira veneno. Chupa picada, mano. Tem. Cara, não chupa, se preocupem comigo. Vocês esqueceram que eu sou um chupa e gosta. Ei! Para de cuspir na gente. Ah, então é isso que admiradores secretos fazem? Não quero ter um, não. O quê? Então é isso que admiradores secretos fazem? Ô, Caia, não, eles combinaram tudo numa só. É? Exato. Antigamente tinha duas, tinha proteção, que era o dano futuro. O Jeff? Não, esse aí. Restauração menor, tá? Restauração menor? Ok, vai curar um veneno, então. Aí não gasta ponto heróico, porque eu não tenho preparado. Ô, Caia. Lisbeth, você vai então, faz restauração menor no Theon, invoca o poder de Valkyria. O Theon, ele começa a retomar a cor normal dele, ficar verde, a voltar ao normal, começa a ficar negro, começa a voltar ao normal. Enquanto você está fazendo a magia nele, você sente um ardor no seu peito, assim, por debaixo da sua armadura. Contagem. Ah, detalhe, Murin, o Theon cai, desaba e você começa a ficar enjoado junto. É recíproco. Calma aí, por que estou assim? Hã? Vai ficando enjoado. Você começa a comer esse negócio e bater no seu. Ele é sente o ardor num ponto específico localizado. Eu sei, tá? Mesmo assim. Põe a mão assim. É idiota. Vai ficar olhando assim. Você vê a lágrima brilhando. Uau. É a primeira vez que essa lágrima brilha tanto. Eu não sei, né? Será que você está tão próxima de Valkyrie? É isso que eu ia falar. Mas eu sempre estive. É que ela. Não, literalmente. É. A estátua é novamente. Ô, Caio, mas por que só agora? É, também não sei. É bem nesse momento. Ai, me desculpe, amor. Vamos testar? Eu sei que você tá sentindo a mesma coisa. Não. Se fizer de bom, que vocês vão ganhar a comida. Bem, nós já sabemos o que tipo de veneno é. Você tem algum problema se destruir isso? Você tem pergunta? Não. Pesadelo. Hã? O cartão está envenenado? Hã? O cartão está envenenado? O cartão está envenenado, amor? Tem um veneno. Ah, então não. O cartão queimou. Né? Só comida. Tá o cartão? Tá o cartão da pessoa que reconhece a caligrafia. Demorou. O Kaira, por que alguém ia querer te matar? Assim? Eu não só sei. Só que ninguém é investigação. Inveja, talvez, pessoal da minha beleza? Você já sabe dele. E você está sendo tranquila? Ô, Jeff? Claro que não. Dúvida, Jeff. Somos aqui. Então você está bem, ok? Mas como você arrumou um maridão, hein? Pode funcionar. Ai, gente, não quero não ainda. Porque, tipo, fica um gosto ruim, tá? Um gosto de veneno. Agora antes de você comer qualquer coisa, deixa eu comer um pouquinho antes, tá? Só por segurança. Por que vocês acham que alguém tá querendo me matar? Porque alguém tentou te matar ontem, alguém tentou te matar hoje. Tá envenenada, né, Caio? É, porque alguém trouxe uma cesta envenenada no seu nome. Isso é mais óbvio que um mais um. Vamos então na milícia logo? Cairo, leia esse cartão. Não, leia o cartão. Sobe dois. Não, pera. Uma... Caiu, sobe dois, mas já continua a frente. Não, top, peraí. Caiu dois e subiu. Droga. Pode não estar envenenado, mas pode ter uma runa que vai ser ativada quando ela ler. Exato. Tá brilhando o cartão? É, só vai estrabilhar. Eu tenho uma. Não. Não brilha. Não, tá brilhando aqui, não lá. Ele foda-se, não vai brilhar aqui, brilha. Eu leio para você. Meu Deus, mas o cartão tava na minha mão e você tá passando a mão de todo mundo agora. O cartão que tá comendo pior. Calma aí. Jarvis. Aí já tava outro dano. Você vai tomar todo mundo, tô até morrer. Eu conheço esse veneno. Eu sei que se incinerar vai dar reação a alguma coisa. Eu conheço esse veneno. Não. Reação de bomba não atômica. Sei, não vai não dar. Dá. Não dá? Não dá. Então vai que isso. Vai só. A reação de bomba atômica. O mesmo efeito que tu não. Ok, você faz. Mas não lá dentro, tá? Sabe quem pode criar venenos? Rua, fundos. Médicos criam venenos. Fundos. Fundos. Vai lá nos fundos. Médicos. Usa criar fogueira. Ele entendeu a referência. Só com uma fumaça negra fedida. Já vou pensar no antídoto, amor. Isso chegou lá e, tipo, eles nem perceberam. Se a, e a gente ir atrás do carteiro, não vai adiantar nada. É, não foi ele. É, provavelmente só mandaram por ele. É. Mas mandou, alguém mandou. Né? Ah, é, provavelmente não. Alguém falou assim, ó, tem uma entrega pra você fazer. Vai lá e faz. Escreva. Não, esse... Contratou um cara normal, tá... Mas é tipo, ó, um cara... Vai ser 500 pessoas lá. Um cara contratou uma empresa, uma loja que faz essas cestinhas. Terceirizou. E aí o cara... Terceirizou. Quarteirizou. Exato. Então, a gente vai ter que ir atrás do, da nossa primeira pista. Milícia? É. Vamos pra milícia, pessoal? É... Avisa o cadeira. Sabe aquela parte da situação que você tava falando? Eu uso geralmente depois que já... Depois cagou, né? É. Lisbeth, minha espada. Sua espada. Eu deixei ao seu lado. Deve estar próximo da sua cama. Ah, eu acordei. Ah, tá, colocar na cama, pô. Deixa essa espada aqui. Deixa essa espada aqui. Aí eu mandei a mensagem pra você. Esconde aquilo. Tava do seu lado. Você tá fazendo a carta, Jeff? Tá bom. Carta? É? Pra. Ah! Como é que é? Não. Não deixa a cara ver aqui. Não, tô contando o que tá acontecendo aqui. Você vai ler a carta? Não é uma carta, é só um bilhete. É só um bilhete. Nele tá escrito: para a dama Kyra de um admirador secreto. Ah, só isso. Só isso. Admira a dor. Secreto. Admira. Amor, peguei um saquinho grande, fui no teu quarto, guardei toda a pólvora. Guardei na mochila. Tinha esquecido. Ok. Ok. Quase que alguém perdeu a casa, né? Porque, por nossa, o que, que é isso? Vou pôr fogo, né? Eu reconheço o cheiro quando você ele volta, o cheirinho característico, né? Eu tô com metros quadrados disso. Metros cúbicos. Cara, eu sei que eu falei onde tava. Se você sabia da frente aqui, evitar sair de casa. Nossa, que tinha, se eu ficar dentro, cara, não um puder ficar aqui, vá com ele. Eu fico junto da Raven. Não fique sozinho. Eu não poderia ficar agora com vocês. Você vai me abandonar? Não é melhor ir junto com a gente? Eu vou te proteger. Eu acho melhor ir junto com a gente. Não. Meu cavaleiro de armadura. Não acho melhor ela se pôr desse. Meu, o samurai ia dar fusco e virar pra ela comer, você confia no cara? É, isso é verdade. Melhor ir com a gente. É verdade, deixa ela com a gente. É, eu tenho uma boa ideia. Ela vai montar no nível, toda ele graciosa. No nível, se acontecer alguma coisa, ele voa. Pode ser. Muito rápido. Gosta de um Pegasus? Claro, são bonitos. Então é o seguinte, ela vai sentadinha no nível. A qualquer zona de perigo, o nível sobrevoa e fica logo acima da gente. E aí... Ou seja, você vai expô-la mais ainda. Mas é a memória ela ficar em grupo do que sozinha. Como assim? Eu não vou expô-la. Cara, você quer ir ou você quer ficar? E aonde? A gente vai lá na milícia conversar com eles. E depois a gente faz... Quer ir? Não, com ele. Não, é chato. É que assim, cara, e depois onde que a gente vai mesmo? A gente vai na milícia e fala com o cara que te tenta te matar. Ah, é. Ó, a gente vai na milícia... Não com ele, não. Presta atenção comigo. A gente vai na milícia, a gente vai no protetorado... Depois a gente vai lá na Baixa Lena, Vila de Lena, lá no orfanato que tem. O que mais que a gente vai fazer depois? Por que o orfanato? É o que a gente tem que saber sobre a Nael. Ô, Kyra, você se importaria de ir pra um lugar seguro? Que lugar seguro? Tem que ir pro Lena. É um lugar que tem que te achar. Amor, que coisas. Arranca um pedaço eu não posso do papelzinho dizer. Do pão, enrola e põe no grudar no lixo. Você vai levar ela lá na... Eu vou levar ela lá no lugar seguro. Eu posso confiar nele? Eu vou levar ela pra um lugar seguro. Eu não confiaria. Então irá encontrá-la. Vocês não querem deixar ela comigo? Não. Mas você não vai com a gente? É muito seguro ficar perto de você. Você fala que não gosta de mim. É verdade. Eu acho que ela devia ir com a gente. Eu vou te deixar no lugar seguro. Não, eu já passei alguma curiosidade. Ah, eu fico num lugar seguro. Eu acho que você deveria ficar com a Raven. Nos encontramos na... Com a Raven? Não. Sim, eu vou ficar com a Raven. Não, a Raven não, só todo mundo conhece, você vai saber que eu poderia ficar com a Raven. Todo mundo conhece. Mas a Raven é... Ela não parece uma pessoa que se expõe. A Raven é uma pessoa que... Quer dizer... Ela sabe se defender. Ela, nesse lugar que a gente vai deixar ela, ninguém vai alcançar ela. Mas a Raven sabe se defender, eu acho que é mais fácil. Olha, é melhor você tirar a bala da arma do que colocar uma colete de prova de bala nela. Em vez de deixar alguém que possa defender ela, pra um lugar onde não chegue nela. Tipo, é melhor. Faz sentido. Tô falando sério, você tá dizendo. Que é o Yoff do bem? E se sair alguma coisa do. Ela vai ser discriminada. Quem vocês acham que quer me matar? Não sabe. Essa é a gente não sabe. Mas eu não acho que qualquer lugar. Vamos descobrir. Eu tenho um lugar seguro onde eu posso ir. Lá, acho. É um lugar muito seguro. Eu não acho. Aonde? Eu tenho um lugar seguro que eu posso ir. Na academia? Um lugar muito seguro. Onde que é? Na academia arcana. É, falei. Ah, mas é seguro. Você não tem inimigos lá? Alguém com inveja de seus talentos? Não, não tem inimigos, não. Mas... o talento não está. Foi criada por um Ubina. É segura. Todo mundo gosta de mim. Bom, eu acho um lugar melhor do que um lugar cheio de elfos arrogantes. Mas só tem mago, você tem lista de seguir. Uma proteção arruinada. O que, que tem nessa academia arcana? Vai lá então, na academia arcana, muitos magos, vocês não querem conhecer? É, com certeza. Amanhã a gente pode ir. Hoje a gente tá meio cheio, mas amanhã a gente pode ir. É algum humano que tá com problema? Hoje a gente tá meio cheio. Se é algum humano. Não sei, é o... eu não sei, foi você. Tem problema do Kurami com você? Não tem problema do Kurami com você? Não é um elfo. Eu acho que não, eles vão gostar muito dele lá. Sim. Rashid vai adorar. Quem é Rashid? É o zelador. Vai ter cuidado dos animais. É? É. É, ele gosta de ser bem cuidado. Viu, recupera o Kurama. Já posso levar ele também? O que? Eu acho que sim. Você se prometeu que não vou machucar ele. Claro que não. Então pode. Você? Claro que não. Claro que eu não prometo. Então, mesmo se ele entrar de boa. Então, tá bem, eu sou o Kurama. É o sujo. Diga. Cara, vai lá na academia arcana. Não, pera, cara, vem cá. Que merda é essa? Cara, é um lugar que as pessoas aprendem magia. Peraí, cara, eu tô com você, ela tá procurando. Tá, leva lá junto com você. E o que você tem com isso? A gente quer que você vá com ela. Não vai deixar ela sozinha? Por quê? Porque estão tentando matar ela. E daí? Deixa ela morrer. Não. Ela é importante. Não, que isso? Ela é importante, ela dá casa pra gente. Comida. Tá certo. Entendeu? Eu vou proteger ela, então. Eu vou proteger, então. E lá ela falou que tem um cara que vai cuidar de você. Cuidar de mim? É, você vai ser bajulado. Vou mandar pro Black. Foi ser, né? Gostei disso. Onde fica isso? Vai receber você. Ah, ela que sabe, ela vai levar. Tá bom, vamos lá. O Kurama vai entrando com a Ciere. Enquanto você tá falando com a Kyra, tá? Kyra, existe um lugar nessa cidade que é... Uma vila elfa, mas não aquela que você conhece. É no o resplendor de Lenore. Você quer conhecer? Eu gostaria. Lá você vai ficar segura. Mas lá eu acho que ela vai ser discriminada ali. Ela não, é uma meia elfa. Ela não sabe disso, fala. Não, mas eu tô falando em elfa. Você precisa pensar, ó, ela é meio elfa. Não. Você vai falar um negócio cheio de elfa. A gente já deu problema, mano. Ô, Jeff, eu conversei bastante com o Lindir. Acabei de impedir que explodisse a porra. Eu tô com uma moralzinha lá pra fazer os caras tratar você bem, moral, né? Você tá com moral, mas o grupo tá queimado. Então, mas eu levar ela. Eu sozinho levar ela. Você acha que... Não mola, né? Não, eles podem tratar bem você. Ariel, eles podem tratar bem ela quando tá com você. Você sair aí. É. Não, beleza. Spoiler. Você vai deixar ela, eles vão tacar ela numa jaula. Nossa. Não, se deixar com o Lindir... Ô, Lindir, você vai cuidar isso. Dela. Não, mas tipo, o Lindir não é nada. O Lindir é meio que peixe pequeno também lá dentro. Quem que é o maior peixe que tem lá? O cara de mil anos. O velho tá morrendo. O cara o quê? De mais de mil anos. É. E o velho tá fudido numa cama. Então, e se eu falar com ele, tipo, não? Mano, o velho tá fudido numa cama. Só porque lá você não consegue matar ela. Na academia americana também não. Também não, mesmo? É a mesma coisa, são dois planos diferentes. Só falar, eu não sei porque que vocês estão querendo proteger a cara. Só os magos podem entrar. Só quem sabe entrar pode entrar. Vou falar pro senhor. É tipo, basicamente a mesma coisa. Entrada como não, não é. Deixa comigo. Porque quem tá tentando matar ela é o humano. É muito essa semana do mago. Tipo, o Kurama ele vai entrando, pateando assim no chão. Vamos, guria. Sobe aí. Eu vou te levar pra dar uma volta. Eu creio. Kipo, vai com ela. Passeio. Ele pula no Kurama. Nem a Kyra sobe. Ele cara no teleporte, que fica assim, né? Pode ser uma na Kyra. Das brumas, né? Ai, ai, para. A gente já vai. Bom, onde vocês vão? A gente vai lá falar com a milícia. Que horas que eu vou ver vocês? À noite nós vamos pra uma taverna encontrar um anão. Eu não vou. A gente não vai passar o dia. Eu não sei, eu acho que a gente não vai passar o dia inteiro. Onde que a gente faz pra chegar lá na academia arcana lá pra gente? Pode ser complicado. Não dá pra achar assim. Vocês têm que ser alunos, ex-alunos ou ter autorização pra entrar. Ah, ok. Manda mensagem. Ó. Sim, a gente se comunica por mensagem, então. Ok. Tá bem, tome cuidado. Principalmente você. Você ela encara você. Com olhinhos assim, marejados. achando que você vai casar com ela ainda. Não, mas ela, parece ela que ele vai. Sonho, né? Então ela tá preocupada. Lembre-se, foi só um sonho. Sonhos às vezes se realizam. Tenho medo disso. Toma cuidado. Me deve ter, eu vou orar por você. Ela vai dar um beijo em você e fala: eu te amo, tá? E vai indo embora com o Kurama. O que você diz? Obrigado. Oh, o que você diz? Que bom! Você diz: I know. Eu vou entender. Não respondo. Não respondo. Eu que dó. Eu também gosto muito de você. Eu te vejo como amigo. Eu te amo. Eu também me amo. Certo, cai na parte com o Kurama pra equipe. Quero ser mais que amigos, não. Pra academia arcana. Então, quando você vê a Kyra atravessando a porta com o Kurama e ele dá dois galopes assim pra fora, alça voo e vira assim manobrando e voando assim. Eu sinto como se fosse a maior que não, você sente como se fosse a última vez que você fosse vê-la. Ah não, é segura, cadê minha cara? Só uma impressão. É, vai ver porque ela que vai sumir. É. Vai ver que esse NPC vai deixar nós, né? Porque ela está na vida. Em vez do lado bom, a gente ganhou uma casa. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Ela levou chave? E um escravo. E um escravo aí, ó. Ok, muito bem. Você nem deu um beijinho nela, hein? Uma casa, eu falei, eu te amo, tá vendo? Pela última vez que você viu, ela ia sair com mais impressão de você. Aprenda. E ela vai morrer na seca. É, não. E você só foi com o dedinho. Ah, é, a academia arcana é segura. Talvez ela não chegue até a academia. Oh, verdade, arcana. Pera lá. Eu vou precisar o nível também. Então tenta uma tela, ele vai deixar isso sozinha. Ah, ele tá indo voando, ele vai voando. Ou vai pro planetério, ou. Ah, ele sabe quando ele tá em perigo. Já foi. Ele é uma pessoa mais inteligente que a gente. Não. Ok. O Kurama é o traidor. Número 1, tentar envenenar a Kyra. Os hobbits não voltaram. Você número 2, separar a Kyra do grupo. Foi. Número 3, matar. Opa, a gente veio então várias poções. É, tem poção de cura lote. Não, poção cura reis. Ô, Top, vamos fazer um vestidinho pretinho? Preparar um vestidinho preto pra, sei lá, né, um relógio. Bom, nós vamos ir agora para a milícia? Vamos, vamos logo resolver isso. É, 1 quilômetro para o sul. Cara, antes vou pegar mais coisa. Quanto mesmo que eu? Alguém viu? Vamos no seu quarto, né? É. Você dormiu na sala? Ah. Ô, Jeff, tira esses meninos aqui da beirada, já. Verdade, não espremido, vem, vem mais pra cá. Não, não, não, ele tem carninha ali pra aguentar o frio. Só tem carninha pra aguentar o frio. Peraí, então troca. Eu e o Jefferson lá então. Dá carninha. Tá caindo, acabando o mundo? Não, cara. Por que volta? Ele vai se dar de um lado só da mesa. Mas aí o Rafa sai um pouco da ponta também, né? Tadinho. Vem mais pra cá, Ariel. Aí quebrou. É, já é. Pagou a geladeira. Tá vendo? Vai mudar as coisas. Vai ter que comprar uma geladeira nova, mano. Mas ela, nossa, que de graça. Ah, oh, você tá magrachinho hoje. Puta que pariu, hoje vocês estão superando. Hoje vocês estão ganhando em mim. Tô ganhando do Eduardo Spor. Você quer que eu faça um pãozinho pra você? Eu gostaria. Eu também. Você também gostaria? Ah, faz um pãozinho com maionese. Faz um pãozinho, só com maionese. Sim. Sem mortadela? Foi no mortadela. 20 com maionese. Calculei 3, 3, resto 2. É isso. Então, 3 pra mim, 3 pro 100, resto 2. Então, sempre, né, porra? É os que comem mais. Na verdade, oi. Acho que teria que ser 21, né, mano? Então, não. Pra mim, 3 pro 100. Não, daria dar pra você 4, 4 e 2. Certo, deixa eu só fazer um xixi. Não. Deixa assim. Não, não. E a gente continua. Sério, a gente gosta muito tempo tentando salvar ela, você vai matar ela. É meu. Eu mato, eu não sei. É, eu sei que você matou minha puta. Mano, eu só vi a puta. A puta ficou mó, mó tratadinha, tava nova. Dava pra comprar a casa de novo. Isso tá virando Game of Thrones. Não tem nada. Eu acho que eu peguei pra tirar o negócio. Eu peguei o caderno pra ver. Eu vou no tempo, depois eu preciso conversar com a Caneda. O Caneda é muito burro, né? Alguém tenta matar ela ontem, hoje chega uma cesta de comida. Mano, o samurai não é negócio de veneno, mano. Qualquer coisa, mas acha que tem veneno no bagulho. Porra, sabedoria! Sabedoria! Pô, mas que cuzão foi, Jeff? O cara matou o cara com... Cara, eu não esperava ele fazer aquilo, cara. Não, ele falou, não, o cara tá fazendo espada assim, passa na garganta dele. Pode ser, não, mas... pode ser. No Brasil, terceira era. É ruim servir que você, no final das contas, serve todo mundo. Ah, é. Só vai servir, ó. Você não tem copo, né? Ô, Daniel, passa lá pro Jeff, por favor. Eu tô no banheiro, passa lá pro Jeff. Tem um copo pra mim? Tem um copo. Tem um copo pra mim também, se for pra mim. Você não pedi muito, faz um... Pega meu copo pra mim. Mano, dessa porra, eu não tomo um bagulho assim, não dá nada. Qual o seu copo? Esse aí. Obrigada. Fazer ele na posição deles fazendo fusão, né? Pô, quem tá querendo? Os dedinhos dele assim, quem tá querendo matar ela, será, hein? Boa pergunta. Luiz Antônio. Não gosta de não parar. É o Murilinho. Murilinho! Imagina ele caindo. Caindo jogando no chão. Murilinho! Murilinho! Passa o copo. Quando mistura Coca com Pepsi, dá Pepsi. Misturei pra... Aí a Coca ficou meio... sem gás, porque Pepsi parece que tem menos gás. Percepção? Você tem a quantidade de Coca que você botar no copo, né? Você botar mais Pepsi do que no copo... É, tipo... Não, ninguém, cara, não. Tem que gritar pra você ouvir. Por que você apontou percepção aí? A rola tem bastante. Deu não vontade. Tem vontade! Deu vontade! Não tem vontade! Jeff, ele dá na porta! Sai pra guardar tudo! Ah, não! Tranquilo! Tá todo mundo um pouquinho mais quentinho? Uhum. Cadê a pedra? Também? Um moletom desse. Depois embernando. Peguei minhas coisas. Pegou suas coisas, ok. Olha, são 18. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu não tive muito contato com pessoas na minha vida, mas eu acho que vocês já tiveram bastante. Mas pelo que eu percebi, a cara. A impressão dela tem três personalidades. A louca, porque a... tem uma que ela é meio doidinha. A outra é uma mulher apaixonada e a outra é completamente. E agora parece que tem uma quarta pessoa aqui. Sei lá, alguém foi. Então são quatro. Então, acabei de falar, então são quatro, é a quarta agora. Uma pessoa que não lembra e pra ela, ela tá como se nada tivesse acontecido, tá sendo passional, não sei, não. Isso é normal. Cara, não é normal. Quando estamos apaixonados, somos bobos. E quando não somos correspondidos, somos indiferentes. Não, e quando não tem os dois? Nossa, essa cara é estranha. Será que é a verdadeira Anael florando? Ou alguma coisa interferiu nela? Pra gente saber, nós temos que... Entra correndo, Caneda, Shimaru. Eu? Achamos o entregador. O que ele disse? Ou o que sobrou dele. Eita porra. Foi morto. Aonde? Foi degolado. Aí tá no rio. No beco, 3 quadras atrás. Nossa, vai rápido dessa vez. Há quanto tempo? Você achou que ele... Cerca de 10 minutos. Vou sobreviver. Eu acho. Você pode estar próximo da gente. Ou da Kyra. Ou eles. Não sabemos se é... Pode ser mais que eu. Você já chamou milícia? Olha, você não vejo que eu tô tomando meu lugar. Já. Vocês já chegaram lá? Ainda não. Eu vou tentar ir chegar lá, vocês estraguem toda a zona lá. Que vai entrar com uma quente e duas cervejas. É, nos encontramos lá. Saí correndo e fui, Jeff. Nível, vou tentar chegar antes que chegue a milícia. Pra pegar a pegada, não sei, fazer alguma coisa. Fala um D20. Oi? Fala um D20. Vê quem chega primeiro. 18. Você chega? estão os homens do Caneiro lá, mas a milícia ainda não chegou. Não, só tem lá na frente. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui antes que a milícia chegue, antes que qualquer pegada seja desfeita. Eu vou tentar olhar as pegadas, ver se eu acho. Primeiro aquela pegada, se eu acho a pegada do telhado ou qualquer outra. Investigação. Sorte! 13, porra. 17. Tô de lance, demorou, não sai. Tem 4 de bolo? Tem. Como? Tiara. Tiara de inteligência. Ah, você tem 4 de inteligência? Não, eu tenho 10 de normal. Só tenho 19 por mais. Tem 4 de inteligência. Sim. Vou te me provar. Hã? Vou te me provar. Eu sou o filho do capeta. Tô Gabriel. Você acha pegadas do próprio entregador morto, tá? Ele é um homem pequeno, franzino. É fácil você reconhecer as pegadas dele. Ele tava afiando a espada. E você acha outras pegadas, quatro pegadas, botas, pés grandes, pesados no chão. Entrando no beco, saindo do beco, não deixa nem rolar outra peça. Fora do beco, na confusão de pisadas e rastros que tem na rua, os rastros dessa outra pessoa desaparecem. Parece alguém grande, pesado. Não, é o Homem-Corvo. Não, nem eu, sinal de rastros do Homem-Corvo. Eu vou olhar o entregador, ver se tem algum papel, alguma coisa nele ali que... Assinatura. Com mate a caída, sei lá. 50 P.O. de recompensa. Sim, tem um papel no bolso dele, com o endereço da Kyra. O nome da Kyra entregar para na casa de Dama Kyra. O endereço dela, onde fica a casa dela, tudo. E no bolso dele você encontra 5 moedas de ouro. Pra fazer a entrega? Que entrega lá. Vai depois morrer ainda, hein? Eu deixo as moedas no bolso, tá, Jeff? Deixo o papel, devolvo o papelzinho pro bolso. Mais nada? Poder sua investigação? 17. Você vai procurando, colocando os outros bolsos. Você enfia a mão num bolso, e nesse bolso, você vê que o bolso está meio sujo, tem alguma coisa dentro do bolso, uma espécie de um pó. Quando você puxa, você vê os restos de um. Os sequícios manchando sua mão, de um pozinho meio verde. O veneno. E aí que jogou. Quer ver? Você começa a ver estrelas. Você põe assim, sua língua fica meio dormente. É. Dorga? Drogas. Akibud. Fica pô. É uma. É a mesma droga que você vê os elfos ingerindo na Vila Elfa. Eu. Que luz. Pega o meu cantinho, dou uma lavada na boca. Droga não é considerada por veneno? Droga não é considerada veneno? Mais alguma coisa? Gente? É um veneno. Tá menos mal. É um veneno. Só o mau gosto, não vou ficar drogadinho. É considerado um veneno, sim. Tem mais alguma coisa no bolso dele? Não. Você não pode ficar mesmo. Você já pegou. Eu vou também olhar, Jeff, o tipo de corte. Eu consigo definir que tipo de arma foi usada? Adaga, espada, espada curta. Machado. Machado. Joga outro teste de investigação. Mancrar. 7. 7. Lâmina. Não dá pra saber que tipo. Mas provavelmente vai ter que fazer canal. Garganta rasgada. A rasgada não é machada. A cabeça tá linda, não é machada. Deixa eu pensar. Chega a milícia. Vocês estão fazendo o quê? Estão indo pra lá? Estão esperando o Grial voltar? Não, ele falou que encontrar lá nós. Encontrar lá. Indo pra milícia. Vocês estão indo? Caneta, a gente vai. A gente precisa ir pra milícia, conversar com eles sobre os acontecimentos de ontem. E se vocês puderem. Aliás, já sei. Não tem necessidade de vocês ficarem na casa, mas se vocês puderem. De vez em quando vim aqui dar uma olhada, se tudo bem, se não entrou ninguém. Alguém. Pode até entrar aqui mesmo. A única pessoa que vai. Pessoa. Enfim, a única coisa que vai ter que dentro é esse cara aqui, ó. Tá passando aqui, tá vendo aqui? Só ele vai estar aqui dentro. Não, não tem ninguém ali. Tem sim, não. Os nossos. Não, não tem ninguém ali. Senhor do invisível. Faxineiro. Você não entende muito de magia, né? Assustar, isso não é normal pra eles? Claro que eu entendo. Atende, ele não tem nenhum. Ele pega uma toalha de cima da mesinha de centro, joga assim onde a Toff apontou, cobre o estronço. Ai, serve invisível. Ele descobre o estronço e cobre de novo a mesinha. Caso o pessoal se assuste, não saiba o que é. É ele. Deixa lá e vou por aqui. Pra não ter esse perigo, porque já que o Grial foi na noite passada, teve um assassino, provavelmente estava atrás da cara também. Não ficar escondido, coisa do tipo. E a gente vai lá, tá? Quando o sol estiver se pondo, a gente provavelmente vai estar aqui de volta já. Ai. Ok? Jeff. Parede em volta do corpo, resquício de sangue. Eu quero ver pra onde espirrou o sangue. Pra ver se foi corte de passo. Lambança, velho. Sabe, algum sinal que eu possa, tipo, ele passou a faca e levantou, então na hora que ele abaixou a faca. Tentar ver onde que foi o sangue, pra tentar definir alguma coisa melhor. Porque só um cara grande fode. Tá. O sangue não espirrou na parede. Não. São gotículas na parede. Tá muito pouco na parede. O sangue, ele tá todo no chão. Tá. Coça grande no chão, assim. Detalhe, o corpo, ele tá caído de costas pro chão. Barriga pra cima, tá? Caído assim. Sangue escorrido assim na garganta, pelas laterais. Mas a grande poça de sangue tá aos pés do corpo. Ele é assim, ó. Não, é assim. É assim. O sangue não sai tipo, pum, saiu tudo e pronto, o cara cai. Não. O cara veio por trás, cortou, caiu tudo no pé dele. Aí depois ele só deixou o corpo cair. Então ele segurou um pouquinho, né? Sim. Se ele cortou, esperou o cara morrer literalmente, porque não morre instantâneo. Não, no RPG morre instantâneo. Na vida real não morre. Esse perdeu 3 turnos, né? No RPG você dá um soco assim na cara, o cara desmaia. Ok. Vou pra milícia, acho que não tem mais nada que eu possa descobrir aqui. E não, você tá lá, a milícia já tá chegando. Eu jurava que ele ia jogar no meu copo. Olha, flutua! Aí o barco vai escorrer. Eu jogo o barco e ele faz assim, ó. Que ironia, o barco se e começa a tocar. Não, é Coca. Quer dizer, Pepsi. Pode ser. É da sua metade. Pepsi, blasfêmia. Bom, Jeff, então. Você quer mais pão? Maionese. Só maionese? Maionese. Não, coloca 5 mortadelas, só pra ficar. Eu vou pegar o que sobrou de mortadela e vou pôr um pão em cima assim. Vai querer mortadela por pão. Você não quer mortadela? Vai querer. Não. Ok, vocês estão indo pra lá então. Vocês estão levando todo o equipamento ou não? Eu tô. É. A gente tá encontrando treta. Certo. Facilmente. E eu preciso falar com meus amigos ainda. Os outros. Olha, nós somos amizades. Certo. Eu falo, eu vou até o estronço antes do pessoal sair. Troca com ele. Ele fala. Procura ele, estronço. Pelo amor de Deus, já não saiu? Credo, não. Não, só o Ariel. Não, na hora que vocês estão saindo, o Théon se vira pro estronço. E aí você escuta o chão raspando, né? Como se estivesse girando na sua direção. Bom, se você souber cozinhar, faça um bolo e escreva. Isso bem. Cara. Assim vai deixar ela feliz. Você ouve passos em direção à cozinha. Escreve no bolo, aí ele pega assim. Escreve no bolo, né? Ah, tá. Aí ele pega a receita. Horário, farinha, veneno. Veneno. Ele foi no bolo, esqueci ou não. Não, esqueci. Ele foi no bolo, não sei escrever. Não sei o que aconteceu isso. Só pra deixar mais dramático. A mulher falou que não vai comer o bolo. Xiii, esqueci, menina. Escrevei no bolo. E ela escreveu. Esqueci. Esqueci, menina. Ela não corrigiu o rei de português. Eu achei engraçado que a pessoa falou: ai, não era o que eu queria, mas tava uma delícia. Você viu nesse bolo, Jeff? Não. Que a mulher mandou assim: ah, você escreve no bolo? Esqueci menina, né? Aí a mulher foi escrever. Esqueci menina no bolo. Ela não, aí depois comeu o bolo, não era. Parabéns, cara, pra escrever. Mas tipo, o pessoal tá dando muita risada. Não, falou assim: ah, você escreve o bolo? E depois mandou logo embaixo, outra mensagem: ixi, esqueci menina. Aí a mulher escreveu: ixi, esqueci menina. A chaga do outro tapão claro. É igual o cara que mandou a foto do pendrive. Põe o que tá no pendrive. Ia falar, depois o pendrive. Pô, não, põe essa imagem aqui. O pendrive. Essa imagem aqui. Não, mas desenhou o pendrive. Nossa. O cara ficou meio rico. E o Kaiser, você já viu? O Now Skoll. É, Skoll. É que o nome do cara era. O nome era Skoll. E é bolo da criança. Ela fez um bolo Skoll. Colagem de cerveja. O cara ficou putaço. O pior é que ele falou: ai, eu nunca mais vou coisar. O bolo tava uma delícia, mas. Mano, era de criança, pô. Mano, alguém disse: ó, você fez bolo da escola? Da escola. Eu vou fazer. Ai, cara. Ué, tu vou tomar o quadro da milícia, então? Creio que não. Não. Um dos soldados do Caneda está acompanhando os guardas da milícia. São 8 soldados que chegam. Tá, no meio desses soldados você consegue identificar um clérigo. O companheiro do Caneda, ele aponta: lá está. Né? O soldado da milícia já vão chegando com tudo. E o clérigo da milícia, ele sai disparado na frente, vai, se ajoelha, se debruça sobre o corpo, tenta jogar magia de cura. E ele fala: esse já foi. Calma. Está morto, Jim. Há muito tempo. E aí o sargento... O sargento, ele fala: muito bem. O que aconteceu aqui? Vocês podem me relatar o que vocês viram? Nada. Eu cheguei e já estava assim. Eu não fiz nada. O Caneda foi me informar desse trágico acidente. Quem? O Caneda. Não conheço. Uma cidade muito grande. Nosso sensei. Sim. Porque. Sim, sim. Vamos pegar as. Vamos tirar isso daqui, já o pessoal gostando da rua. Vamos levá-lo até a milícia? Nós somos a milícia. Não, até a sede, né, porra? Você é. Griel, muito prazer. Sargento Jim Thorne. Muito prazer. O prazer é todo seu. Concordo. Afinal de contas, Griel, quem é você? Ah, eu sou o cara que ontem ajudou a prender o camaleão. Camaleão? É. Ouviram isso? Ele prendeu o camaleão. Qual que é o nome do cara que tava lá da. Arcan Braço de Ferro. Bom, pergunte pro Arcan Braço de Ferro, se você duvida. Podemos chamá-lo agora. Vou perguntar. Olha, já vou perguntar. Aí sim, vai fazer uma aposta. Aposta 10 tibaias de ouro. Vamos lá, rapazes. Levem esse presunto de volta lá pra dentro. De volta pro posto, pro nosso posto. Antes que aquele bárbaro maldito apareça querendo comer. Bárbaro? Não sei se você apareça querendo? Me dá uma comida errada. Falar presunto dá um pouco de azar por esses dias. Tem um bárbaro maníaco por essas coisas por aqui. Opa, não é horta. Que bárbaro é esse? Não é por mim, Griel, que prendeu o camaleão. Você não vai querer encontrar com ele. Falando nisso, meu caro, eu preciso pegar a recompensa. Certo, só falar com o Arcan. Ótimo, chame ele. Peça pra ele aparecer na milícia agora de manhã. Vou pedir, pode deixar. Vamos pra lá. Pode pedir, nossa. Qual é o seu nome mesmo? Agora. Gin Thorne. Gin Tônica. Então vamos. Só de sacanagem, eu vou chamar o Nível e vou todo pomposo no meu pé. Eu tô exibindo pro cara. Alatrando eu. Começa a colocar umas galhadas. Não, você não tá entendendo. Trando eu estava lá, Griel. Tem acertado uma flecha no seu. Você pega no marcando, ah lá, ah lá. Ah, lá. Vamos ter jantar. Pega o pombo. Você diminuiu sua CA. Vai virar pro sargento e vai falar: eu agarrei a boquinha as cobras no norte. Não, pera. Vou mostrar seu rostinho todo queimado. É. Eu chupei a cobra e mostrei o pau. Não, pera. Eu acho que o contador é pior. Eu chupei o pau. Chupei a cobra. Deu na mesma, todo mundo. Todos. Eu chupei o pau da barraca. Eu não sei porquê, mas acho que essa história é meio gozada. Vamos fazer, cara. É, vamos sair pro pátio. Daqui a pouco vai estar de manter o foco. Manter o foco e já tá. Nós vamos. Catar um corpo. Estão carregando o corpo. Em direção ao posto da milícia. Quando vocês estão saindo do beco, você avista o grupo indo ao longe. Tá? Vocês veem o Griel, mais os soldados do Caneda, mais guardas da milícia saindo do beco com, carregando um corpo de um defunto morto que já faleceu. Posso ver o Celerite? É, o Griel está na frente. Tá voltando. A gente está na frente ou está atrás deles? Como assim? Quem está na frente e quem está atrás? Quem está mais perto do posto da milícia? Você não sabe. Não, eu sei. Não, o posto da milícia é o sul. Tá, ok. Pode ser outro, Lucas. Vocês estão mais próximos. Tipo, minha pergunta é: eles estão vindo na minha direção ou eu estou indo na direção deles? Eles estão indo na sua direção. Ah, tá. Ok, o Griel está indo na frente, não de atrás. Ô! O que ele tá fazendo ali? Ele está junto com o pessoal da milícia, Investigando aquele. Investigando. Ah, sim. Tô assim, ó. Aí eles vão chegar até calor, né? Vocês vão andando, chegam até lá. Né? Vão indo em direção ao povo da milícia. E vocês, quem são? Quem pergunta? Eu sou até onde? Sargento Jim Thorne, da milícia de Valcária. Parece que você conhece o nosso amigo, o Gabriel. Ah, ele é amigo de vocês? É. Ah, ok. Vocês também têm os mesmos delírios de grandeza ou são pessoas normais? Depende. Ah, ele estava nos contando a façanha dele de ter capturado o camaleão sozinho ontem à noite. Sozinho? Eu não disse que foi sozinho. Mentira. Foi a nossa líder que capturou o camaleão. Nós capturamos. É, nós capturamos. Foi a nossa líder. Aqui matou o filho. Aquele, já que eu tô meio em dois turnos. Fomos o grupo que salvou o Gorindinho. Sim, meu grupo que salvou. Nós estamos na Gazeta do Reinado. Ele não parece um homem que lê jornal aqui, não? É, realmente. Leio, mas eu lido com pessoas como vocês todos os dias. Mas as pessoas têm essa medalhinha? É, eu só faço assim na medalhinha dele. Não, é que lá em Valcária é o encontro de todo mundo que joga RPG e vai online. Então, tem vários grupos lá. Você loga na cidade de Valcária, tá aquele monte de balãozinho com nome assim em cima dos hominhos. Vem do espada por pau mais três. Nossa, Ragnarok naquela cidade do inferno. Eu tô acostumado a lidar com pessoas como vocês. Não é qualquer Zé Ninguém que vai chegar e vai falar pra mim que fez isso e fez aquilo que eu vou acreditar. Vocês me desculpem minha rudeza. Agora eu tenho um assunto importante pra tratar. Se vocês quiserem nos acompanhar, se vocês tiverem informações pra dar, serão muito bem-vindas. Nós estamos indo exatamente pro posto da milícia. A gente vai tá indo pro posto da milícia pra buscar algumas informações. Certo, vamos até lá. Tá, 5 minutos depois vocês estão no posto da milícia. O corpo, ele é colocado nos fundos, né? E os soldados, eles vão partir para a investigação em busca de reconhecer quem que é o corpo, tá? O sargento, ele senta atrás da mesa dele, né? Muito bem, o que vocês podem nos dizer para esclarecer esse caso? E o que vocês querem, afinal de informações? Bom, primeiramente, essa pessoa que morreu era um entregador. E ele apareceu agora há pouco na casa de uma amiga nossa, entregou uma encomenda com flores e doces, e mas frutas? Estava envenenada. Tentativa de assassinato. Ele tentou matar amigo de vocês? Sim. Eu acho que ele foi só uma. Onde estão essas flores e doces? Não sei. Destruídas. Meu problema. Ah, certo. Bom, ainda tem esse coragem. Isso tá envenenado. Isso fazia parte da entrega? Fazia, só que tá envenenado, eu não comeria. Bom. Você pegou um coragem envenenado? Pegou. Pegou aqui, comendo duas horas. É que ele é imune, então, pra ele não faz diferença. Ele tinha pego. Eu tinha pego. Ai, que né? Inclusive, já foi mordidinho. Tá bastante envenenado, tá até mordido. Não, aí o estômago se achou. Ah, um chocolate. Lá na receita do mundo. Achei que eu tava em sol caído. Como pode, pois, no chão? Não. Não aconselho você comer, o gosto tá ruim por causa do veneno. Ele vira. É chocolate meio amargo. Analise isso, veja que se contém veneno. Entrega pro veneno. Ah, chocolate de 70%. Isso acreditamos que tem relação ao fato forte. Que aconteceu ontem à noite, quando um assassino entrou na casa da nossa mesma amiga e tentou matá-la. Ah, certo, certo. Nós viemos ver o corpo dele. Pra ver se tem alguma informação. Aquele homem alvejado por flechas, né? Isso. É, aí eu... Todo gripado de bala. Por isso, vocês vieram o corpo dele? Eu posso não, rever as flechas? Se tinha alguma informação extra, algum bilhete, coisa assim. Não, não achamos nada com ele. Não achei nada com ele. Bom, a gente não pode falar com ele? Ele está morto? A gente consegue falar com ele mesmo assim. Quer nos acompanhar? Tá bem, quem é afinal de contas são vocês? Free Will. Hã? Oi? Free. Quem afinal de contas são vocês? Lê a Gazeta. Pera lá! Cadê a Gazeta do Reinado? Tirei a Gazeta do Reinado! Play! Sim, eles têm mania de grandeza. Olha os dois. Deixa que me apresente. Líder Top Magaira. Sou eu mesmo. Quem vos fala? Pra parede, sou eu mesmo. Verbo de Calmir. Pendura preta, estranho. Assim, a gente lava o culpa preta. Paladina. É a armadura tradicional. Os anões. Eles adoram tenebra também. Ok. Se vocês são quem vocês estão dizendo. Vocês estão presos! Opa, tem um bárbaro aí. Fudeu. Me acompanhe então. Vamos lá. Okay. Quero ver essa conversa. Eu também. Eu espero ser produtiva. Nossos dias aqui são muito corridos. Ah, isso é verdade. Espero não gastar tempo demais com isso. Seus dias estão corridos? Sim. Nem trabalhar na milícia. Por quê? A gente praticamente trabalha na milícia, só que sem remuneração. Esse é o meio. Eu já fiz a milícia. Vem cá. Vocês não ficaram sabendo da grande prisão que teve ontem de vários criminosos? De madrugada? Não. Inclusive, da onde? Não, ninguém te passou o plantão? Eu acho. Meu cara, onde aconteceu isso? Eu acho que foi no por causa que foi qual foi a zona do. Ah, outro distrito. Ah, por isso! Bom, vamos conversar com esse defunto então. Vamos falar com esse presunto. A gente não pode fazer, inclusive o de hoje também, né? Rola, então! Hã? Rola falar com o Diogo. É ela que vai falar. Rola falar com o Diogo também, né? Quem é que vai falar? O Diogo? Rola. Traz os dois, vamos falar com os dois. Enquanto isso, eu tenho alguma coisa. A cariação. Que foi? Foi esse mesmo que aconteceu? Enquanto isso, eu vou conversar com o hotel. Só lembrando que eles precisam estar dispostos a falar. Ah, você vem. Quem que é? Um cara grande. Eu sou morto, mas nunca falar, mano. Não era o mesmo. Só entrar na mente do cara já era, filho. Entrar ali do morto. É meio difícil, né? Grande pesado. Você tem que estar disposto a falar que o cara é morto. Entrar na mente do morto. Mortal. Tem meses de fazer isso. É que assim, então, não entra na mente. Não, porque o cara não vive de novo. Você chama a alma dele só. Oferece 5 pelo pro cara. A alma tem que estar disposta a conversar. Certo, nos fundos da cadeia. Porra, vocês vão até uma sala. No subterrâneo. Ou se a alma. Que é uma espécie de um necrotério. Estão os dois corpos lá. Cobertos com lençóis brancos. Vamos pela Jojo que a memória tá mais fresca? Não, o cara prendeu o corpo do cara, a alma do cara lá. Primeiro o carteiro pra ver quem contratou ele, depois o cara pra falar quem é o contratou ele pra assassinar. Ok. Mas a gente já sabe quem contratou ele. Quem contratou o carteiro deve ter contratado o cara. O cara falou, o camaleão falou. A gente não sabe se é o mesmo cara. Ele falou que tinha alguém pra morrer naquela região, mas ele não falou exatamente onde. Ele falou quem que foi o contratante. O John. O outro cara quer subir a Valkyria. Não, ele tá conversando. Não, o outro cara é importante, o cara é rico. Pera lá. É, então, é o outro que tá fazendo a outra gangue. Deixa eu ver se você acabou de falar, tipo, de Valkyria na frente. Não, tá falando em off, mano. Não, pergunta, você tava falando. Não, mas, tipo, é o Joe. É John o nome dele? Ou é o William? Eu não lembro. De quem? Do cara que quer explodir a escada. Se você tá falando em on. O nobre. Jonathan. Jonathan. Alguém anota, por favor. Jonathan, né? Não. Não, James. É James, alguma coisa, o nome dele é James. Você tá falando isso em office? Não, eu só falei James. Tá, vocês estão lá com os corpos, o que vocês fazem? Vou fazer um falar com os mortos. Eu não quero usar esse. Parabéns, que lindo! Você consegue, e agora? Agora a gente tem 5 perguntas pra fazer pra ele. Tá morto? Tô. Certeza? Certeza? Tenho! Mava! Aí na sexta é, como que é do outro lado da vida? Aí acaba, tá ligado? Ligação encerrada. Vamos colocar mais coisa. Posso dar me tudo bem? Como vai? Estou acabando, vou recarregar. Não se prometa. Oi, tudo bem? Como vai? Não, não, seu nome, tudo bem? Como vai? Qual é o seu nome? Qual é a sua missão? Sua cor favorita. Azul, não, vermelho. Você tem um chove? Ah, não sei, eu tô meio boa, você tá chovendo bem, com isso que eu não sei. O carteiro, você sabia que a encomenda estava envenenada? Quem te repassou essa encomenda? Eu não sabia que quem te deu os 5 POs? É só perguntar o quem nome. Quem te mandou ele entregar? Quem te matou? Não, quem não? Ele não deve saber quem. Qual é a descrição? Como é, ele escreve. Você vai falar, quem te matou? Ele vai falar, foi uma pessoa assim, assim, assim. Quem te matou, não sei. É, exato. Tava de costas, pisquei na hora. Não, pode ser. Pode ser. Quem te matou, eu morri? Sou eu que faço as perguntas. Como é que vai? Como é a pessoa que você viu? Sei lá. Mamãe. Então tá. Faz a primeira pergunta, vai. A gente vai vendo. Você quer saber quem que deu... Não precisa saber, mano. Quem que deu a cesta? Pra ele entregar. Contatou ele pra ele entregar. Mas só quem contratou. Quem deu o 5 pé é o cara que contratou. Saber, né? Quem contratou? João. Que João? Não sei. Já foi duas perguntas. Olá. Oi. Pra quê? Não é uma palavra. Não, ele tá contando as perguntas. Olá não é, olá, não é uma pergunta. O que você tá falando? O que mais você tá fazendo? Falar com os mortos. Por que 5 perguntas? É o que tá escrito aqui, não é? Não é 3? Pode fazer 5 perguntas ao corpo. Imaginando se uma magia dura 10 minutos. É, até o final da magia o jogador pode fazer 5 perguntas ao corpo. Então tem 3 minutos pra fazer 5 perguntas. Corre. Vai. Tá passando tempo. Não, não tem limite de 5 perguntas. No meu tá. Deixa eu ver. Magia nível 3. Não, tinha sim, a gente já usou. É, a gente já usou, amor. Tá roubando. Nível 3. Tá roubando. Não tem limite de 5 perguntas, não. Tem certeza? Ah, não, tá aqui. Não, não tem, não. Não tem, não tem. Ponteróico, ponteróico não tem. Ponteróico, adiciona mais 5. Não, é que dá pra conversar sem perguntar. Ok, o problema é o seguinte: as respostas podem ser longas. É. Então por isso tem a duração de 10 minutos. Sim. Então certo. Você quer saber quem. É que eu esqueço, tá? Quem foi que entregou a cesta pra ele? Quem entregou a cesta? Quem contratou ele pra entregar a cesta? É, vai. Não, pera, primeira coisa. Você vai qualquer resposta, você vai dar a resposta completa: com nome, descrição e aparência. Mas você não sabe o nome. É, pode ser. Isso não é uma pergunta. Ou sabe, pode falar. E aí faz o resto. Eu preciso saber algumas informações. Por isso que eu gostaria de saber quem foi que te contratou pra entregar aquela cesta na casa de uma moça chamada Kyra. No endereço tal, tal, tal. Tipo, última entrega que você fez, tá? Não, mas você não dá aqui, eu fui entregar outra coisa. Depois eu morri. Então, um homem apaixonado, tímido, grande, forte, musculoso. É o cara que. Já não precisa nem fazer pra um país. Né? Tá, já sabemos que foi esse cara que matou. Moreno alto, bonito e sensual. Peço pra descrever melhor a raça, cor de cabelo, cor de olho. Não, não, eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar pra ele. Escreva melhor. Homem apaixonado, tímido, alto, forte, musculoso. Isso descreveu bem bom, já fiz as perguntas. Bom, homem, raça é homem, então. Não. Raça é homem, bicho. Mas é humano. É, provavelmente é humano. Homem. Eu sou homem. Sorriso largo. Sorriso largo. Sorrir mostrado. Tinha uma característica. É o Coringa. Ele passou as placas aqui. Ok. O que mais você quer saber mesmo? Disse esqueci. Que amava a moça, mas tinha vergonha. Ele mentiu. Aonde ele foi contratado? É, aonde? Provavelmente foi em algum lugar de que drogas, por causa que ele tava usando na hora. Nossa, pergunta? Onde ele contratou você? Na rua? É, ele era na rua. Faz assim, ó. Desenvolve. O cara chegou, guri, guri, vem cá, vem cá. Quer ganhar 5 assim, cão? Quer ganhar pó? Tem que fazer um pozinho? Na rua. Qual o pozinho? É que ele vai encarar com uma pergunta aí. Desenvolve não é uma pergunta. Mas eu não preciso fazer só perguntas. Não, geralmente é. É só perguntas. Tu não vai ficar batendo um papo. Ok, né? Se você quiser fazer um elogio pra ele, pode fazer. Vou contar aqui no limite de 5. Vai. Que boa. Nossa, que maldade. Eu também acho, tudo bem. Não, nossa, saudade de você. Ok, eu já esqueci qual que eram as outras. Não, porque as outras já foram eliminadas. É, porque ele já respondeu com a descrição da pessoa. É, porque foi esse cara que matou ele, provavelmente. Ou você quer ter a certeza? Não, certeza. Não precisa, é o mesmo cara, tenho certeza. Cara. Pergunta como ele tava vestido. Pra ver se a gente. Uhum. Então foi eliminado. Como esse homem que te contratou estava vestido? Uhum. Quais as... Acho que ele vai responder. Vestido. Vestido. Agora tem que. Já era D20? Era um padre? Era um... Tinha bico? Tinha. Era doutor? Era médico? Tinha bico. Ele então, tinha algo marcado. tinha um símbolo? Tinha sorriso largo. Tinha um sorriso largo. De pato. Exato! Sorriso largo. Ele tem uma boca grande. De pato. As teorias. É. Esses caras viajam demais. Tá olhando aqui. Nossa, consegui enxergar muito, né? Sem óculos ainda. Túnica azul. Túnica azul. Eu tô chacoalhando a perna. Calça preta. Botas de couro. Roupas finas. Tem mais uma pergunta só, né? Acho que é. Mais uma pergunta só. Eu acho que eu sei quem é essa pessoa. É. Mais uma pergunta. Agora é a última, né? Pergunta se foi a mesma pessoa. Que matou ele. Ou podia perguntar se essa pessoa é conhecida. Não, senão ele falaria o nome. Ou não. Pode ser. Ele foi contratado na rua, então deve ter sido alguma coisa muito rápida. Não, foi o que eu falei, ele chegou, ô, vem cá, quem ganha 5 cão? Entrei que você vai lá. Ele jogou quem tem uma batata. Você que pergunta se foi o mesmo cara que matou ele? Não, mas como ele sabia que tava apaixonado? Só porque é uma. Porque o cara provavelmente falou pra ele. Olha, eu sou apaixonado por uma moça e eu não tenho coragem de entregar um presente pra ela. É verdade, foi isso. Pergunta pra ele, a mesma pessoa que te contratou foi a que te matou. Ele vai pra mim e falar, não. Pergunta pra ele. Ele era mais bonito que eu. A mesma pessoa que te contratou foi a mesma pessoa que te matou? Eu não vi pra resposta. Ele não sabe. Ele não sabe quem matou ele. Matou de costas, provavelmente. Sim. Sim. Ele cortou minha garganta quando eu baixei pra pegar as moedas. Ele jogou, só pega aí. Na hora que ele abaixou, ele foi... Provavelmente, eu acho que ele fez assim. Por isso, tava no pé. Sim. Ele tava abaixado. A pergunta deveria ter sido... Por que ele te matou? Ele teria feito alguma coisa, né? Não. Cara? Porque viu o rosto dele? Só que viu o rosto dele, provavelmente. Viu o rosto dele. Sim, porque tava envenenado. Ele era uma prova viva contra ele. É, ele já seguindo os rastros, tá achando o cara. Ele foi lá e pagou o rastro. Eu só não contava que a gente falava dos mortos, eu acho. Eu acho que contava. Acho que não, as pessoas geralmente não contam porque outras falam com mortos. Mas o Jeff conta. Mas é porque como a gente ia entender da poça nas festas, então... Não, o mais óbvio seria que ele segurou e foi escorrendo, mas agora... Faz muito mais sentido. Não, porque a gente agora, a gente foi colocando. Cena. É por isso que eu acho que o Jeff tava preparado, porque a gente ia falar com o Dinho, mas é o mesmo. Só que a gente chegou lá... Sim, é o Dinho. É o Sargento. É, Sargento, você que trabalha com isso... Estou impressionado. Você que trabalha com isso, você não teria perguntas mais precisas, perguntas que esclarecessem melhor, já que o senhor trabalha... Mas acabou a investigação, as coisas. Não, tudo bem, mas vai ter outro corpo. É, tem outro corpo. Ah, tipo, eu suponho que o cara, sendo milícia, ele saiba perguntar. Tem o corpo do assassino que a gente mata. Sim, tem o corpo. Exato. Eu não acho bom usar essas técnicas de argumento. De pergunta. Eu não acho bom usar essas magias. Você não acha? Por quê? Se você puder, é legal. Formular alguma pergunta que nos ajude melhor. Claro. Quantas perguntas podemos fazer ainda pra ele? Pra esse nenhum, pro outro acho cinco. Foi a cinco, não foi quatro? Foi cinco. Foi cinco. Ó, como você foi morto, quem era o cara, aonde ele se contratou, o que ele vestia, melhor. É. Ah, escreva melhor, né? Não, porque foi o que ele vestia e o mesmo que matou. Não, já, ó. Quem se contratou? Foi o mesmo que matou. Quem contratou? Quem contratou, aonde? Aonde? Vestia. Vestia. Aí ela falou de escreva melhor, mas não foi uma pergunta. Não, foi então... Não, Rafa. É o mesmo que matou? Já foi, até, ó, deu foi o mesmo. Onde? Quem? Quem? Quem? Vestia. Descreva melhor. Eu descreva. Onde? Descreva melhor, ele tá contando com uma pergunta. É, ela não foi uma pergunta, ele descreva. Mas ele tá contando com pergunta, não. Porque qualquer coisa que você fale, tem que ser contratado com pergunta. Não, não. Eu acho que não. Isso bem. Você quer fazer mais uma pergunta pra ele? Você perguntou, qual é a pergunta? Cara da milícia, eu preciso fazer mais uma pergunta pra ele. Mais uma? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Deixa eu pensar. Mas realmente, qualquer coisa... Pai, não é tinha... Ah, que bom isso, mano. Eu não teria limite, vou botar negócio. Vamos botar só o limite de tempo. Ele tinha... Por isso que bom. Tem limite de tempo. Com ele. É, isso é muito comum. Os criminosos costumam contratar esses viciados por poucas moedas para fazerem serviço sujo para eles. Sim. E depois acabam se livrando deles, muitas das vezes. Ok. Aquela pergunta meio spoiler. É, o Nick se ferrou, né? Não, isso é lógico. Não, foi muito assim, bom, muito se bom. Tal eu perguntar pro mestre, que pergunta ele faria? Foi uma boa ideia, foi uma boa ideia. Jogou o mestre na parede. Deixa eu pensar aqui que eu vou perguntar. Não, eu tô pensando que eu vou perguntar pra ajudar você. Aquela pergunta spoiler. Que classe que é? Qual era a classe dele? Pelas vestes, ele parece ser de uma classe que usa mais destreza. O cara é gigante. Tá, mas ele não tem armadura. Pera. Mas é isso. Voa como uma... É, roupa aí, tá usando. Ele tinha roupa de couro fina. Mas aí, o cara não pode ter como... Eu acho tipo, que... Fina é tipo nobre? É, eu acho que era fina de nobre. Não sei se era fina de... Nobre. Disso ou fina de nobre? Eu acho que é nobre. Nobre. Então, fina tipo... não. Fina no sentido de, tipo, uma roupa cara. É, uma roupa cara. Então, sim, então, sim, então é eu leve, acho né? que era o mesmo cara do James. James Master. Deu bolinho. Isso que eu ia perguntar, se ele era conhecido, porque o cara era rico, nobre, né? Fina. Peça pra ele escrever. O outro lado. Qual foi a última visão que ele teve antes de morrer? Uma moeda no chão. Ok. Uma moeda no chão. O, não, o Jeff podia ser cuzão e já quem sabe que ele é usuário de droga, fala, quem é seu traficante? Deixa eu chegar nessa porra aí. Caramba. Ó, oh, eu tenho uma fã de falar com os mortos que infinita. O que ele viu antes, a última cena que ele viu antes de morrer? Ok. Fala o que, velho? Descreva fã sem fio. Descreva o que você viu antes de morrer. Oh. With details. A última cena que você viu antes de morrer. Por que o cara mandou perguntar? É que é muito abrangente uma cena, a última cena que ele viu antes de morrer. A última coisa que você viu antes de morrer. Tamires! Coisa. Eu vi o chão! Tipo, você viu o barco? Eu vi 5 moedas do chão! Exatamente! 5 moedas que refletem! Mas ele viu a cara do cara, gente! Se o cara contratou ele! O cara contratou assim, ele sabe que o cara tem, ele sabe que o cara tem um sorriso largo! Mas é exatamente como ele estava na hora que ele matou! É que o bico tava na terra! É que o bico tava. Ele jogou as moedas! Ou se ele viu alguma testemunha! Na verdade, eu vi uma vez que quando a pessoa morre, normalmente, o cérebro demora pra... Então, acabou ouvindo tudo o que acontece ao redor, então... Exato. Acho que é 5 segundos vivo ainda. Depois que, tipo... Oi, nossa, Lisa, eu não sabia disso. Ainda bem que você falou em volta. Aí, ó. Vivendo e aprendendo. Então, tá muito background. O que você escutou antes de morrer? Como assim? Quando você estava morto. Quando a Elizabeth fala isso, o sargento cumprimenta. É, dizem que quando você é guilhotinado, você consegue ver a o cesto se aproximando do seu rosto. Ai, que horror. Eu já sei qual é o nome dos caras. É isso, de fato. Diz que é assim, não. Quase sem cabeça. É controverso. Não dá pra você dizer, não, acontece, assim, né? É, ninguém tem a prova, né? Ninguém tem a prova, né? Na verdade, não tem. Aposto que alguém já usou fire com morte. Só se tivesse. Se alguém tivesse guilhotinado o Rodine, né? Bom, a gente vai descobrir agora. Ou será que não? Ou será que não? Eu estava caindo pra trás, desfalecendo. Quando eu vi o homem correndo pra fora do beco e subindo numa carruagem que ia em direção ao sul. Em direção ao sul. Vai cidade. E aí ele vai falando, né? O olho estático assim, indo em direção ao sul. Pera lá, era grande, foi o cara grande. Grande, tá vindo uma carruagem. Você devia ter assistido o Jonah Rex? Não podia ser um paladino. Devia ter feito igual o Jonah Rex, isso da hora. Okay. Por que, que ele quer que se abaixa pra passar a garganta? Sim. E falar com os mortos. Mas é bem zoado o filme, eu achei. Ô, louco, muito fora, cara. Você podia fazer ela pegando terra e dando descanso pra ele, tá ligado? Mostra o cara pra descansar, ele dá o ar. Droga. Ainda mais ela sendo druida, hein? Não tem terra. Druida e bruxo. Poderíamos saber se tinha iniciais. Cadê da Tom? Você sabia da carruagem? Você não perguntou a placa da carruagem? E aí? Agora tem que falar com o outro. Era dois. Vamos falar pro segundo. Segundo é amigão do Ariel. Perguntava a placa. Ariel, eu acho melhor você não aparecer. Esse porque se ele encarar a gente como inimigo, ele pode não responder as perguntas. Ariel. E como você foi a última pessoa que ele viu antes de morrer? Ele foi contratado pra te matar. Não, não foi pra me matar. Foi pra matar a Kylie. Ah, é, mas. Só que ele tava no. Vamos ver assim: é só ficar onde o olhinho dele não vê. Exato. Então, assim, tipo, agacha, fica atrás. Fica atrás do. Não fale. No armário aqui, Aqui, onde que tava mesmo esse cara aí? Vamos decidir o que nós vamos perguntar pra ele antes da gente começar a conversa. Então, o que, que a gente sabe sobre esse daí? Vai um na que ele entrou na casa da Kyra pela janela e viu um elfo fechado no peito. Por isso, pela janela. Não, casa Kyra, não tava pela janela. Casa Kyra, ele não apareceu pela porta? É. Ele apareceu na porta, né? Ele apareceu na porta. Ele passando. É, ele viu passando, olhou e falou, achei. Ele entrou, acho que ele entrou pela janela, mano. Ele olhou e falou, achei. E entrou pra matar. Sim. Aí ele pegou e atirou. Matou por aqui e foi. Porque foi a hora que ele chegou com a cara. É, ele tava com a cara. Tudo é absurdo. Eu cheguei pela janela. É. Foi. Sim, mas então, aí ele viu a cara. Ele viu você. Eu falei, deixa eu matar o cara que tá vivo. O cara que tá acordado. É tipo um bate. Então a gente sabe isso, tá? A gente sabe que o cara contratava ela aqui. É. Mesma pergunta, quem te contratou? É, nós vamos perguntar, quem contratou? Só que diferente do entregador, esse queria, sabia e queria matar. O entregador não, só foi fazer uma entrega. É, bom, aí, e esse a gente não sabe a última coisa que ele viu, porque a gente sabe que foi o Grial matando ele. Sim. É. Eu não pergunto isso. É, o assassino dele foi esse. Não. Quer aprender? Não é matar. Assassino. Pra aprender. Então, quem contratou? É, contratou pra matar. O homem está vindo. Ou então eu morro. A única coisa que me vem à cabeça assim, fácil de perguntar é quem contratou. É, vamos perguntar isso e ver o que ele responde, né? A resposta dele a gente tira outra pergunta. Sabe uma coisa boa? Por quanto? Não, às vezes ele trabalha já pra pessoa. Tá, é, bem. Mas se ele falou que você não tipo, trabalha pra pessoa. Mano, é caro. É. Mas quem? Pensem um é. Pouquinho. Não, quer fazer a primeira pergunta de quem é quem contratou? Não, foi o James, caralho. Vocês têm certeza disso? Não foi o James que contratou ele? Não. Foi? Ninguém tem certeza. O calango lá foi. A gente pode... Ele falou, eu tenho um cara da minha máfia, que era a máfia dela, mas ele pra falou, matar falou. Alguém ali. Aí ele passou. É, só cuidar e perguntar assim, ó, foi. Quem foi que te contratou? É. Ela. Fudeu, né? Não. Camaleão? Camaleão? Mas ninguém sabe que eu sou a Onyx, meu amor. Mas você. O Onyx tá. Entendeu? De Onyx. Foi ela. Esteja presa. Exato. Olha, fui fácil. Mas aí, por que Camaleão. Eu falei pra milícia, Camaleão tava disfarçado de Onyx, não de mim. É. Entendeu? Ele se esforça, bota um véu, sei lá. De Onyx, de mim. Não de mim. Então dá um. Tenta dar um jeito na pergunta de tirar você da resposta. Ou sim? Quem foi que te contratou? Quem te contratou que não tá nessa sala? Quem te contratou? Quem não te contratou? Já me lembro o professor Burns. Mas assim, ó, Seren, usa. O Roberto foi você piscando. Usa o menor, muda meu rosto. Tá bom. Roberto, ele não tá indo. Você. Nossa, agora você pode perguntar em paz. Ninguém sabe que você. Isso, é você. Vai, vida ok. Você agora está parecendo um cara de Ralph, que é bochechuda. Ah! Estou com a cara de Ralph aí. Quais foram as primeiras perguntas mesmo? Quem te contratou? Só essa. Só essa por enquanto. Não, do primeiro. Descrever, diz que lugar. Se foi o mesmo. Se foi o mesmo que matou. E a outra coisa que deu. E o tamanho do pau. Não vai ser muito hostil perguntar pra esse quem te contratou? Não, porque a gente não sabe quem contratou ele. Ele sabe que é um assassino. E se ele não quiser falar? É opcional dele. Ele não é obrigado a falar. Então, por isso que eu não quero ser... Quem te contratou? Ah, mas tipo, ele tá morto. Qual vai ser a coisa ruim que vai acontecer? Vai matar ele? É. Vou me reviver e depois me matar. Isso já aconteceu uma vez. E aí, definiram? Você trabalha com James? Trabalha com James. Por que a Kyra? Não, você. Porque é cara. Porque é cara. É uma... Se ele souber, é uma coisa boa. Mas que ele já me falar. Sei lá, sabe o passado. Por nada. Tipo, não. Tipo, tem algum motivo. Eles podem fazer. Não sei. Não sei quem mandou. Sim, então. É, eu já é consegui uma pergunta. Por que eles te mandaram matar a Kyra? Nem... A pergunta é: ele não, realmente mandou matar motivo. A Kyra? Qual o motivo? Então deixa eu perguntar assim, ó. Por que você disse achei quando viu o Griel? Não, fala. O que você foi fazer naquela casa? Você não sabe que ele disse achei. Eu acho que ele falou não, talvez pra gente. Não, eu achei acho não. Eu acho que não. Bota na cara. Sabe isso? Pergunta. O que achei, você foi fazer você naquela casa? Casa? Você tá falando do que achou a cara? Aí, onde você faleceu. É. Ou então, pergunte. Por quem você estava lá? Porque é o que você foi fazer naquela casa? É o que você fazer é naquela casa. O que eu acabei de falar pareceu muito chave. Isso que eu disse. Presta atenção. Como é? Vamos fazer um bolo. Não, que tal a gente fazer um bolo? Boa ideia, boa ideia. A gente vai muita gente, vai você. Ah, lembrei a outra pergunta que vocês fizeram. Como que ele estava trajado? Sim. Isso. Vocês fizeram uma pergunta a mais, realmente. Não, porque eu descrevo era pra isso. Pergunta. Não, mas ele não é tipo, justifique sua resposta. É. Né? Eu descrevo foi quando ele falou sorriso largo. Não. Foi assim, ele falou assim, ó. É... Quem te contratou? Homem tímido, grande, forte, apaixonado. Como ele estava? Descreva. Ah, mesma coisa, sorriso largo. Mas pera lá, é grande. Como ele estava? É não, aí em local. Local na rua, é. Como ele estava? Túnica azul, calça preta, bota de couro, roupas finas. Se é o mesmo que te matou e. O mesmo que te matou e. E onde ele foi? E onde ele foi? Ah, vocês ganham uma pergunta de bem. É porque não é magia. Então a gente tem um jeito a uma mais. Por isso que eu ia ganhar uma pergunta mais. Subir um nível de magia. Eu não posso subir nível. Ele não ia aceitar. Mas isso é legal se desse. O que? Quer gastar um ponto herói de subir o nível? Pode. Eu não uso slot. Desce ponto herói que sobe um nível, por exemplo. Sobe um nível. É. Eu tenho a impressão que não faz nada. Faz! É ponto herói. Uma resposta a mais. É, não. Ponto herói. 5 respostas a mais. 5 respostas a mais. Mas a gente nem não, que vamos ver o desenrolar da conversa. Se, se for favorável, a gente faz isso. Se não, não. Quer chocar? Sai, qual? Quem te contou? Tipo, esse cara é mudo? Ah, não. Eu já passei ela baixinha agora. Eu posso matar de novo. Olha, eu não perdi a ideia. Não, muda o cara não é. Você leu minha mente, caramba. Não, muda o cara não é, mano. Porque ele falou a cheia. Então ele não é. Mano. Você checou se ele tá com língua ainda? Ele não tirou. Ele vai dizer, ai, meu Deus. Ops. Ele tomou veneno antes de morrer. Mas ele consegue falar normal, se ele não tiver a língua. Não, foi antes de ele. Se não tiver a língua, não. Ele tem que ter só a boca. Ele tem que ter a língua, tem que ter as cordas vocais. Não, amor, não é. É um morto. Não era pra funcionar mais nada, amor. É uma alma que fala. É. Mas esse alma também é boca. Não vem da amiguinha, não. Todo mundo precisa de boca. Mas já definiram as perguntas. A alma também é sonha. Não quer fazer uma por um nível? É, vamos fazer uma na hora. Vamos pensa direitinho que vocês vão perguntar. É, então vamos perguntar o que ele estava fazendo na casa. Já sei. Naquela casa. Vocês perguntaram. Pera lá. Intuição, o que não perguntar. Joga inteligência. Inteligência? Todo mundo? É, todo mundo vai querer saber o que não perguntar. 21. Pode jogar inteligência, todo mundo. 21, Jess. 17. Ah, o Gabriel já passou. É, cara. Eu tiro um beat natural. Que é, vê se você tenta tirar um 20 natural aí. Eu tiro, não tem problema. O que você tirou aí? Tirei 28. Porra! É só check, né? Você tirou quanto? 17? Não dá? É só check? É, 22, acho que é isso. Ok. Esse cara, ele não é um laranja. Ele é um assassino contratado. Sim. Se vocês chegarem interrogando ele, é óbvio que ele não vai soltar nada pra vocês. Então é que nós temos que castar perguntas pra ele ficar amigável e depois perguntar o que a gente quer. Ou vocês têm que se fingir que não estão interrogando eles, que vocês não são da polícia interrogando eles. Ah, beleza, mas vai interrogando esse cara eles. Dá... perguntar como eu faço pra te contratar. Que... Sargento tá trajado como? Eu acho que ele sabe que ele tá morto. Como ele tava trajado, você lembra? Assim. É, no roubo. E eu acho que ele tá com meu roubo, não tá? Ok, eu sou quase menos ou menor, igualzinho a ele. Ok. Tá, e vamos tirar o cara da milícia da sala, né, meu? É. O cara deve estar vestido com roupa de micro. É, só isso. Tá escondido junto com o Ariel. Griel. É, com o Griel. Escondido junto com o Griel. Tipo, tem algum soldado ali dentro da milícia ou não? Só e se a gente pensa em soldado? Se a gente pensa em soldado, só fica o sargento. Só pergunta pra escondido, pra dar a entender que a gente é amigo. Com o tá escondido. Oh, então quer dizer, quem que te mandou pra gente vingar? Quem que te mandou pra gente vingar? Aí ah, você já sim. Se liga, tá ligado? É pra ele ver que a gente é então, amigo. Ainda mais que o Gui vai fazer a magia se transformar. Assim, vingança nunca é coisa. Não, é uma plantinha. Vai de Onix! O que aconteceu, caralho? Tá, mas mano, e a milícia ali, mano? É, você quer me dizer? Não, ele fala, não deu, cai! Eu tava lá! Chegou um elfo! Chegou um elfo e pô! Vocês podem deixar só isso morto? Pode nos deixar! Pô, me lembrei, por que você queria? Por que era matar só meu? Enxerga. Pelos olhos? Ele enxerga porque se ele ver alguém que não, possa... se ele reconhecer. Então, se ele reconhecer alguém que é inimigo a ele, ele geralmente não mas fala. Mas ele vai reconhecer pela voz. Pela voz? Então, pelo jeito de falar, ele não vai enxergar. Gente, tem um rombo na minha boca. Então, ele não vai enxergar. Fazer o negócio em você, não nele. Já faço, furo os olhos. Se for, se não enxergar. A gente passou quanto tempo falando com o pessoal lá da gangue? Ele não mais de um minuto. Não posso. Eu sei a voz de cada um que tem lá. Demorou. Inclusive eu sei a voz do inclusive camaleão. Do mudo. Inclusive do mudo. Inclusive a voz do camaleão. Voz do camaleão. É porque João, ele é você? A minha voz, que é a voz da Onix. Eu faço a voz quando do camaleão. Amor, quando a Onix falou, era a mesma voz que a minha ou era diferente? A Onix tinha a mesma voz que a sua. Ele tá usando a mesma coisa. Ele tá usando o mesmo talento que eu. Ah, se quiser, eu uso então. Eu faço a mímica que você fala. Pera, vamos tentar, vai, Rafa. Deixa eu sair do banheiro. Tá com delay. Bicho, que delay é esse? Vai ter que enfiar a mão no fantástico. É pra você falar e você vai abrir a boca. Você faz o som e faz a dublagem. Vamos ver como tá travado essa dublagem, velho. Tá travado essa dublagem. É, é porque ao vivo é de muito longe. É. Não, agora ela está perguntando o que. Oi, bom dia. Bom dia, tem 2 segundos de atraso que eu tô. Assim, olá. Meu nome é Rafael. Novela mexicana do SBC. Aqui, ó. O corpo não é compelido. Ele oferecer respostas verdadeiras se você for hostil a ele. Quer dizer, quem te contratou, filho da puta? Ai, né? Ou se ele reconhecer você como um inimigo. Ele não precisa olhar pra você e falar: pô, esse cara foi que me matou, não vou falar nada. Tipo, ah, eu tô desconfiado desse cara, dessas perguntas aí. Esse cara é meu inimigo, não vou responder, não. Ou ele pode ser. Põe a mão na virilha assim, foda-se, já morri. Ele não vai entregar, também. Também. Ele vai responder, vai baixando a mão. Foda-se, já morreu, não vou falar nada, vai se fuder agora. Mas ele não enxerga ou ele enxerga? Não enxerga. Não enxerga? Não, o que quer dizer, Jeff? Foda-se. Tô quase eu falar tudo. Então eu vou fazer, vou dublar a Tamiris com a voz do camaleão normal. Mas ele ouve todo mundo tá em volta ou só quem usa a magia? Só quem usa magia. Só quem usa magia. Quem tá falando é magia. Bom, é a lua vai funcionar. Então ela falando. Aqui. Magia é self. Então ela falando vai ser a Onyx normal. Sim. É. Sim. Sabe, eu falar, Onyx, você aqui? Isso aqui deu. E só o usuário da magia vai poder ouvir o cara. Peraí. Não. Perrai. Não, porque ele fala com a boca. Pô, fudeu. O cara vai falar. Ele vai falar: Onyx, você aqui? Então, Onyx, não deu certo. Cadê meu dinheiro, Onyx? Apareceu um elfo ali, mas cara. Você falou que ia me reviver com ele, mas Onyx. É, mentira. Ladrões fazem isso. O corpo ali não vai ouvir ninguém, porque quem tá conectado com ele é só quem fez a magia. É, então é só. Mas a resposta você dele é audível. Ah, então posso falar à vontade. Então, Tamiris, você, pode. Ó. Então, vamos fazer o seguinte. Não, eu vou. Sim, mas a voz pode cabecar ela que trabalhava com ele. Então, você vai tentar reproduzir essa voz. Só que eu vou dar vantagem no seu teste, porque eu tô te mostrando como é. Demorou. Pra você não ficar com a sua voz. Demorou. Ok. Tô usando lá, só um real. Vamos tentar. É a primeira pergunta. Aparentemente, os caras que eram mais próximos da Onyx ali eram os meus amigos mesmo. Os mais altos da gangue. Ou não? Altos? Então era isso. Mas a gente nem sabe se foi, se eu sou um dois. Esse é o HD original da. Então, mas eles são teoricamente. Tudo peixe pequeno, então, peixe mas morto. Eles são os braços direitos da Onyx, não eram? Sim. Então eu vou falar pra ele tentar reproduzir uma daquelas vozes que eu já conheço há muito tempo. E se eles forem de grandes rivais? Mas também, o cara não vai conseguir, só ouve você, não ouve ele. Mas eu vou falar. Ele vai falar pra mim repetir. Aí eu vou dar uma vantagem no teste. Exato. Ele faz ela a pergunta. Ele somente faz a pergunta. E você? Onde você estava na noite de 25 de março? E ela vai tentar falar. Ei, você não me viu. Ela vai tentar imitar. Quem é o seu amigo mais inteligente? Quem é o seu amigo mais inteligente? O Torinho. Não, com certeza não. Vou retardar. Não, com medo de extrair informação, ele não dá. Que magia que você usa que você faz esse negócio com a voz aí? Eu também tô. Não tem mente, ah, é um talento? Ok. Tem alma? Se eu passei mais de um minuto. Não tem mente. Só tem alma. Tem alguma magia que dá pra fazer isso? Só tem alma. Não. Não dá. Só, não sei se Alter Self. Ler a mente é uma criatura self viva. Mas era a que podia fazer. Sim. Hã? Era a única. Se puder fazer, deve ser a única. É de quê? Segundo nível. Eu acho que bruxo tem. Eu acho. O quê? Que é. Alter Self. Ah, sim. Alter Self muda a voz? Acho que não. Então só você tentando mudar a voz. Sim, né? Sua aparência só. Aparência. Não, demorou, vamos lá, vamos brincar então. Não, Alter Self mudar a aparência, ok. Mas você pode ter adaptação aquática, armas naturais de alguma criatura. Sound of Her Voice. Sound of Her Voice muda. Muda. Vê se você tem. Que? É porque é o que o camaleão tá usando, né? Qual que é o nome em português? Alguma sim coisa de alterar você mesmo. Alguma coisa assim parecida. Alterar-se. Bruxa não tem isso. Ou disfarçar-se. Mas vem do segundo nível. Nem druida tem. Nossa, druida não tem Alter Self? Não. Tem. Não, a druida não tem? É, não entendi qual que é. A druida vai se disfarçar, disfarçar uma pedra do animal. E do Warlock também não. Exato, não entendi então o que vocês estão indignados. O Bardo tem, né? O Bardo tem, Sorcerer tem. Sim. Só o Bardo. Feiticeiro tem. Wizard tem. Tipo, o Druida que é o Druida não tem. O Druida e o Bruxo não tem, que são as únicas duas classes minhas. Não tem problema. Então vamos tentar dar gambiarra. Vamos tentar na gambiarra aqui. Fala. Quem era a voz do cara e como ele se parecia? Eu falo um dos cinco lá, que é o que mais me pareceu. Por favor, imite o mais inteligente, não o menos mais. Sim, lógico. Não, né? Não fala qualquer aparência física, não, fala. Eu lembrar quem que era, tá. Eu lembro da voz. Eu falo quem é, tá, amor? Certo. Ele falou pra você. Quem que é? Certo. Eu falei. Quem, qual do ano? Sério, eu acho que eu tenho. Com... Eu tenho os nomes. Não, ele tem. Ela tem os nomes. Qual um aí? Era o Miri. Miri? Ah, não lembrei quem que é. Qual é a primeira pergunta? Vai ver com que. Eu já esqueci. Você quer falar o que? Não, que a gente é amigo e como. Não, não fala que você é amigo, fala assim, nossa, vejo que você morreu. O que aconteceu naquela noite? Ok, eu vou falar exatamente. Eu sou morto? Não sabia! Eu vou chorar. Vejo que você morreu. O que aconteceu? Pergunta só o que aconteceu naquela noite, mano. Na noite que você morreu. Olha, que você morreu, é. Silêncio. Eu não preciso mudar a voz? Precisa. Ah, ok. É performance. Performance? Deception. Deception. Tem mais quatro. Enganação. Enganação. É um blefe. É um blefe. Tem mais quatro nos qual dois. Qual que você tem melhor? É mais quatro nos dois. Então, 16. É. Ok. Não tá tão ruim. Refaço sua pergunta. Esqueci. Eu vejo que você morreu. O que aconteceu naquela noite? Depois de que você morreu, o que aconteceu naquela noite? Morri. Se a gente soubesse o nome do filho da puta, ia ser bem mais fácil. Um elfo desgraçado me matou. Meteu umas flechas no meu peito, maldito. Bom de mira. Bom de mira. Ó, já temos a confiança dele, já respondeu. Respondeu, pelo menos. Oh. Agora a gente vai um pouquinho mais. Fica perguntar o que ele foi fazer lá? Perguntar o que ele fazia na casa? Ou será que ele foi fazer? Conseguiu tudo? Concluir sua missão? Não, porque você vai falar, nossa, você vai falar, nossa, mas como assim? Quem mandou você fazer isso? Não tinha por que ter ido lá. Dando uma desviada, tipo. A gente tem missão mais importante. Qual foi, né? A pergunta? Ele tava lá na casa e viu um elfo e... O elfo matou ele. Mas conseguiu concluir a missão? Ele já falou que tava na casa. É, a gente pode perguntar se ele conseguiu concluir a missão. Pode ser. Eu tenho uma pergunta excelente. Então fala, menino do caralho. Ô, Jim, que pergunta você faria pra ele? Inteligência, miliciano. Alguém quer rolar o teste? Não, seus dados é bom pra caralho. Quando você rola com suas mãos. Lugar aberto. Ele tem mais 2 inteligentes. Mas tem nossa. É, o rolar aberto tem mais dois. Que eu, pelo menos. 20 natural. É, só tem chance. Porra, só. Porra! 2! Eu falei? Quando eu rolo aberto, você rola. Mano, rola atrás do escudo. Esse dado só dá só entrar. Insight. É dado de mestre. Ó, atrás do escudo deu 23. Aí, ó. Deu 3. É, 23, com 2 de bônus. É, que eu dou 22 aqui aberto. Deu 3. Caramba. É, o miliciano não vai fazer essa pergunta, não. Insight? Agora. Agora ele vai perguntar. Ô, mãe do Grião, mas você nem pra falar nada, hein? Faça a segunda pergunta. Faça a segunda pergunta. Ele tá pensando. Tá. Qual que é a segunda pergunta mesmo? Se ele conseguiu completar a missão, é isso? Tem alguma melhor? Ah, eu acho. Eu tenho uma melhor. Se ele não foi pergunta, morto, pra você imaginou que correria perigo? Não. Por que não? Sei lá, tipo, ele vai matar alguém, mas ele corre perigo, né? Não, se a gente for vai falar, mas não era pra ter um elfo lá. Agora, se eu sei que a cara é poderosa, ou que. Mas... O morto lá esperando. O morto lá. É, pergunta. Escolha um de vocês e faça um. um de vocês pra fazer um teste de insight. Eu. Tipo, dado 20. Eu tenho mais 8 pra insight. Eu tenho mais 10. Agora você. Se passar, eu dou uma dica. Eu tenho mais 9. Mais 9. Só dou uma dica da minha pergunta. Pode adicionar mais 10. Foi 26. Porra! Agora eu tenho mais 10. Eu acho que ele tá sem lugar, não passa, mano. Nossa, meu seria 12. Meu seria 25. Ele foi traído. Seria 16. Enviado pra uma armadilha. Foi traído e enviado por uma armadilha. Foi traído e enviado por uma armadilha. Quero vingá-lo. Ah. Não, é pra falar isso. Né? É pra falar isso pra ele. Você foi traído. Quem te enviou pra essa armadilha? Eu quero te vingar. É, parece que você foi traído, irmão. Quem te enviou pra essa armadilha? Mas ele não vingou. Vai vingar ele. Isso. É, parece que você foi traído, irmão. Te mandaram para uma armadilha. Quem lhe deu essa missão? Queremos vingá-lo. Não, querendo pegar. Mas não que ele deu essa missão. Tipo, a gente tá falando como se já soubéssemos, tá ligado? Sem mas aí não seria uma pergunta. Okay. Não teria interrogação. Ah, será que eu posso fazer por você vai. Agora na eu esqueço. Por isso. Vai, vai devagar. Parece que você foi traído, irmão. Parece que você foi traído, irmão. Te enviaram para uma armadilha. Te enviaram para uma armadilha. Queremos vingá-lo. Queremos vingá-lo. Quem lhe deu essa missão? Quem lhe deu essa missão? Quem lhe sentenciou a morte? Não, fala assim. Quem não, foi uma pergunta só. Quem lhe deu essa missão? É, sim, foi então, uma exclamação inteira. Exato. Eu me senti de quê aqui, ó. Isso é roubar. Tradução simultânea. Tradução simultânea. É. Ó, esse foi melhor. Deu quanto? 21. Oh, não. Agora deixa eu ver quem foi na missão. Nossa, então não foi. Julia, aqui meu diagrama de blocos. Para ser. Foi o. José. O James. Baxter. Só que outro James. Nossa, tem James aqui, é comando inglês, né? É James. Alguma coisa. James alguma coisa. É que eu até é, isso só. É um off pro bem. E outro James. James. James. James. James. Mas olha essa progressão, os caras conseguem morrer todo mundo no caminho. Faltou os caras pra trás. Os caras estavam invadindo. Não choveu, né? Não, choveu de blocos errados. Mano, os caras foi. Chegava um prédio. Foi dois caras escudo na frente e uns 10 caras atrás. Só chegou os dois escudos. Você já achei muito burro também. Olha lá, exatamente. Ó. Eles foram juntinhos, ficou fácil pra caralho isso aí, né? Vocês abrem a informação e correm que nem desesperado, é melhor. Olha lá, já ficou 2, 3, 4, pronto. Tem que ser assim, não dá. Só tá com a granadinha, é. Vocês acharam os dois escudos, um escudo morto lá. Olha lá, já morreu. Joga outro Deception. Deu 23. Deu 23, já jogou? 21. 21, foi. Certo. Esse foi melhor, esse foi melhor. Ele vira e fala pra você. Quem é você? Não reconheço sua voz. Não sei, eu faço as perguntas. Você tá respondendo. Cusão, você tem uma ideia da outra pergunta. Não reconheço sua voz. Não sabe que somente idiota responde a pergunta com outra pergunta. Você tem certeza? Mas se puder me ligar, serei grato. Foi um homem chamado Malcolm. Malcolm Hanel. Anota aí. Eu vou anotar só um momento, por gentileza, senhor. Repita o nome, por favor, senhor. Eu tenho que anotar. Batata acompanha. Por mais um real, você pega grande. Malcolm? Malcolm Hanel. Hanel? É, pode continuar, Jeff. Pode continuar. Você não está falando do Malcolm com um sorriso largo, alto? Sim, sim. É mesmo, agora a gente com um sorriso largo. Vai aproveitar se é essa pessoa. Porque é um desses projetos. É essa a pergunta? Se Malcolm por acaso ele não é assim. Aí terminou assim. Com vestes posta. Finas, uhum. Grande. Jéssica é diferente, pode ser. É diferente, mas que é uma pessoa grande. Não, vestes finas, não precisa ser vestes azuis. Mas pode ser um cara de vestes alto, finas. Sorriso largo. É alta, de vestes finas, com um sorriso largo. Acho que a roupa não fica tão assim, né? Aí pra vestes finas ele usa em qualquer lugar, só a cor da roupa. Pra mudar mais ainda, ele fala. Que tinha assim. Se canou com a porra do pequeno. Ele fazia parte de uma seita? Sim, era padre. Era um padre. Era um padre. Fudeu. Então, vamos fazer essa produção apertar se ele mal tomar assim? Vamos. Calma aí que eu tô pensando no começo da pergunta, porque ele tá desconfiando da gente. Você pode falar pra gente o que aconteceu nos últimos 3 dias da sua vida? Não. Tá, ok. Pode ficar tranquilo. Mas eu sou nova. Vai devagar que eu... É novo, que nós estávamos fazendo um homem. Pode ficar tranquilo. Eu sou novo na... Na companhia. E estarei com essa minha primeira missão. Esse mal com o anel, por acaso, ele é uma pessoa alta, uma pessoa forte, ele pode escrever o cara, com vestes finas e tem um sorriso meio amargo, assim, característico? Deixa eu pedir pra ele descrever. Aí, repita. Eu repeti. Não. Pede pra ele descrever. Eu quero ver um. Vai que fala, não. Qualquer rir que você correr, cometer. Tá, mas... Ah, não. Devagar. Vamos lá. Pode ficar tranquilo. Eu sou novo na companhia e essa é minha primeira missão. Por acaso este mal com o Ranel? É uma pessoa alta. Meio forte. Com vestes finas. E tem um sorriso característico largo. Por que você está falando pausado? Você tem tranquilo, meu amigo. Porque talvez ele não entenda. Não, certo. Você dá me entender? Eu sou morto, não sou burro. Mas é cego. Porque ele é surdo e não idiota. 16 de novo. Nossa, sua voz muda de vez em quando, né? Às vezes eu desconfio, às vezes não. Só uma coisa mais afinada que você fala assim, né? Só que eu falo pausado. Dá umas puxadas do R de vez em quando. Companhia, primeira missão. Do que você está falando? Está mentindo. Falei? Você não trabalha assim, mano. Eu sempre minto. Ele passou no insight, cara? Não. Será que foi porque entrou em conversão? Eu ia falar pra separar, mas tipo. Ela foi criada, depois você morreu, você tá mentindo. Qual é a resposta dele? Ah, quer saber falar? Não interessa, você está morto. Ele não te ouve. Você pode falar qualquer coisa. Ah, vai tomar no cu. Olha aqui, tá vendo? Helicóptero! E aí, você já pensou numa pergunta? Bom. Você já ganhou a pergunta dele já? Era essa do Zinho do Insight? Era, pô. Ah. E pra não ganhar resposta nenhuma, eles cometeram errinhos pequenos. Você vai falar pro cara, você vai. Quantas perguntas foram? Com pressa, não podemos conversar com você por muito tempo, só me dá a descrição da pessoa. Fala assim, na verdade eu sei quem é esse Malco. Eu só. Só que ele ia confirmar se era a mesma pessoa. É. Não, pode ser da pessoa. Porque eu quero me vingar. Bom, agora não. Agora tem que pensar numa outra pergunta aqui, meu. Já deu meio que tá mentindo. O cara não vai responder mais nenhuma coisa que tem envolvendo esse mal. Tem que dar uma. E assassinos ou ladrões? Os assassinos também contam um rei. Vai acabar enrolando ladrões. Só ladrões. Assassinos não. Você tá mentindo. Deus da morte é óbvio. Pode até conseguir cultuar, mas não necessariamente. Por que ele falou? Não, sim, mas agora pra reverter, saber. Que a gente mentiu. Finge que você é Onyx. Que é amigo dele. Finge que eu sou Onyx. É, porque ele responderia para Onyx. É, finge que você é Onyx. Será? Eu mas acho. Mas agora é um pouco tarde. Porra, mas vai mudar a voz assim? Mas fala que você é Onyx, você tá com machucado na boca, não tá conseguindo falar direito. Mas eu tô com sorriso meio. Apesar que tipo, tô fazendo voz de homem, mas é onde não, não, não, a gente tinha gente não interessa se ele reconhece voz amigável ou não. Fala que você tá disfarçando a voz porque tinha um. É, mas você não escuta a voz do seu chefe, do, tipo, do chefe mor. As pessoas já foram embora já. Ele não tem nada a ver com isso. Na verdade, tipo assim, ó, eu sou a Onyx, estou falando com você dentro da milícia. Não posso usar minha voz a todo tempo. É, e eu falar isso. Não, isso eu falo com a minha voz, porque a voz da Onyx é a minha. Ah, tá. Entendeu? Não, fala isso aí, não é uma pergunta muito boa. Então, eu invadi a milícia. Só ele pode ouvir, não, todo mundo ouve a pergunta. Todo mundo ouve o que eu falo, acho. Todo mundo ouve a pergunta. Eu invadi a milícia pra saber o que aconteceu, me conte. É, exato. É, ó. Não, todos vocês ouvem a resposta dele. A gente ouve a resposta, mas... Entendeu? Ele só entende... Eu invadi a milícia. Só ouve ela, que é ela que tá ligada com ele. Eu ouvi a milícia. A resposta é audível pra todo mundo. Me conte. Exato. Me descreva ele. Tem um policial que ele quase do meu lado. Não sabe. Ele não sabe, entendeu? Isso que eu tava sem falar. Porque os olhos não veem o coração. Se for passar pela Onyx. Passa então, filho. Fala isso e tenta descobrir. A Onyx não usa óculos, você entendeu? E tenta descobrir sobre o Malcolm. É, eu falo assim. É esse o Malcolm? Porque ele lembra da pergunta anterior. Não, pergunta. Onde posso achar o Malcolm? Preciso conversar com ele. Põe o meu giromba na mesa. Põe o giromba na mesa. Na verdade, eu sou o Malcolm. Eu só vim. Só vim de Deus que você não ia me dedurar. Filho da puta, sua alma vai pro inferno. Eu só tenho certeza que você não ia responder as perguntas se alguém viesse falar com mortos aqui. Você pode falar que você tá amando da Onyx e quer saber a localização. Não, é verdade. Fala, eu sou o Malcolm. Por que você não conseguiu? Eu falei essas coisas em on. Pro guardinha que viu que ela tava mandando a voz, ela vai fingir que é Onyx. Ok. Eu falei, Ion, por isso que eu falei, não fazia sentido falar isso pra Tamiris, né? Tipo, finge que é Onyx. Não, finge que é você, é Onyx. Pro guardinha ouvir pra ele, não é que ela é Onyx. Ok. Ela tá fingindo que ela é. Os guardas estão só observando. É. Eu saí de lá presa. Mas você finge de Onyx. Ganhamos você com. Então, entendeu? Por isso, porque. Senão do nada vira Onyx pra outro. Fala que dinheiro, esse Malcolm tinha desobedecido, você quer encontrá-lo. Não, senão eu não precisaria perguntar quem que é o Malcolm. É. Tá, dica não, do... Não, pergunta quem que é o Malcolm. Dica do Jim. Ele fala fora. Vocês estão cometendo um erro. Ele tá sacando que é uma mentira. Vocês estão querendo se desculpar demais com ele. Os criminosos não fazem isso. Por isso, fala que é o Onyx, dá esporro nele e fala onde tá o Malcolm. Vocês não tem que ficar dando muita justificativa. De, eu estou com a minha garganta machucada. Não, aí sim vai parecer que é uma fraude. Sim, meu. Fala que você é o Onyx. Fala assim, cadê o Malcolm, filho da puta? Eu sou o Onyx. Quem eu sou. Acho muito ofensivo. O que importa é o que eu quero. É o que eu quero, a vingança. Me escreva quem é ele. Não, onde ele tá? Foda-se como ele é. Que ele é legal. Não. Eu tô perguntando nenhum. Não, o que eu acho. Okay. Não, não porque não porque andava morto. Porque andava vivo. Gente, não importa a descrição dele. Ele tem que saber onde ele tá. E, o cara alto, barrigudo, com roupa fina. Acha esse cara em Rocalha. Tá, e se for dois caras diferentes? Meu, a gente saber onde ele está, vai ser fácil de notar pra caramba. Como? Mas eu acho que o cara com a tatuagem. Eu acho que não é dois caras diferentes. Ele vai encontrar o outro. Provavelmente é. Mas eu acho que tipo, assim, o último que a gente perguntou onde ele está. Vou atrás de serviço. O último é o entregador do assassino. Você vai comparar os dois, sério? Tá, ele veio até mim, porque na minha casa eu só participo. Quem contrata o assassino que vai na casa do assassino. Se você perguntasse pros caras, os peleguinhos da Fieri, eles não saberiam onde foi? Eu tô pressupondo que esse cara. Vocês ainda acham que ele trabalha Fieri em grupo? Não, eu acho que não. Porque ele já desconfiou quando a gente falou companhia. Companhia foi o nome errado. Eu já. É a guilda? Do bando. Não sei. Trupe. Sei. É que assim, aí você tá pressupondo que chamava-se companhia. Meu clã, seu clã. Hã? Mano, você acha que o pessoal do CIR fala, vamos lá pra companhia? Eles deviam ter um nome certo pra base deles. E ele também não deve ser a companhia da própria base. Vamos pra PCC. Companhia! Primeiro comando. É a mesma coisa, fala, onde tá o meliante lá que você conhece? Fala, onde tá o bandidão, caralho? Essas palavras você vai usar que fode o bagulho. Não é que não existe, quer dizer, onde que tá você frio. Bandido da companhia. Qual é o QTH? É palhaços criminosos canibais. Ele não é um palhaço. Ha! E aí, Se vira. E aí? Se vira. Dá uma fichinha pra voltar aqui. Volta onde? Pergunta onde ele tá. Acho que ele não vai me responder. Mas sim, vai, mano. Eu sou a Onix, você tá morto, você vai me responder. Eu acho, eu, mesmo, passos, eu, mesmo, eu acho não. também. Se fuder, fuder bonito, pelo menos. É. Nós já não descobrimos quase nada. A gente deu um nome, pelo menos, tá bom? Então. Menos, a gente não vai esquecer o nome do cara. Não, peraí, Odin, você conhece algum mal? Que tem envolvimento com alguma coisa de assassinato? Eu uma ficha alguém importante nessa cidade? Algum tem nobre com o nome do mal? Que tem essas ascensões? Alto, moreno, sorriso largo. Sim. Moreno? Nossa, já virou moreno homem. Não, moreno, moreno? Não. Sensual. Você começou a cantar moreno com alto. Pera. Nós temos um nome, não temos? Mal. Não. Pel, a cara. Olha o nome. Não, mas a cara, ela. É nobre, ela conhece pessoas novas. É, mas é pra gente. Você pode ver onde o Malcolm é? Verdade. Malcolm! Malcolm Ranel. Não, pera, não é esse? Malcolm, quando eles são. Você põe o nome dele, Malcolm Ranel. Ah, é? É único. Malcolm Ranel. Então vamos perguntar. Apareça! Onde ele tá já. É onde ele tá e combinei a gente. Foda que tudo vê, me mostre mal com o Ranel. Não, onde ele é, não, ele tá não. Sim, onde ele vê. Tá, olha aqui, ó. Onde a gente estamos? Se você não sabe o endereço. Onde estamos? Estamos numa casa. A gente procura ponto de referência. Onde estamos? Cadê um ponto de referência aqui? Se o cara estiver dentro, vamos ver. Posto da milícia. Não, tu entendeu? Teoricamente o cara tá indo. Tava. Se for o mesmo cara, ele tá indo pro lugar sul. Se a gente pelo menos ver o cara e ver se é o mesmo cara, que teoricamente ele deve estar com a mesma roupa ainda. Porque não faz tanto tempo. Mas já tem 10 minutos, a gente não pode ficar fazendo. A gente tem que saber é, depois. É, o tempo tá esgotando. A gente tem que ver depois, não dá tempo de ver agora. Não, a gente só precisa depois, ver se, saber se ele como, realmente que ele tava lá pra matar cara, a cara. Tá bom, a gente já tem um negócio pra poder duas ver perguntas. O cara. Não, dois foi... minutos. É, a gente não perguntou por que ele foi matar a Kaia. Porque ele foi contratado. É, assim, por que a Kaia? Não, mas por que a Kaia? Oh, fala assim, vou achar mal de qualquer jeito. Porque ele queria a Kaia morta. Pode ser, mas como o Onix. Você vai perguntar o porquê que eu quero que você mate o Anital. Vai. Chuta o pau da barraca. Chuta o pau. Me deu loop nessa porra. Me deu um motivo justificativo pra eu matar aquela pessoa. Vai, vamos achar o Malcolm de qualquer jeito. Porque ele queria a cara morta. Sou a Onix. Não seja insolente comigo, seu verme. Não, eu te mato, não. Eu não te ressuscito, te mato. Como você ousa falar que a Onix está mentindo? Não tem um budão, né? Porque Malcolm não queria a cara morta. Espera, eu posso. Ai, não, seria muito bom. Eu queria. Tentar prender a alma dele. Nossa, não faz isso não, homem! Eu gostei. Pessoa de Deus é foda. Pessoa de Deus é foda. Vai, o tempo aí. Calma. Vai. Eu sou. Não, eu falei, como você ousa afirmar que a Onix está mentindo? Aí ela pode falar com a voz dela, né? Não, tipo, assim, eu não sei que é verdade. Por que Malcolm Ranel queria cair na morte? Então fala pra eu posso te ressuscitar já se responder as perguntas. Não, eu acho que eu não vou nem falar a Onix, eu vou falar eu. Porque se você souber quem é a Onix, ele vai saber quem é. Você entendeu? Não é eu falando. E você não conhece só por nome? Hã? Você conhece por nome, sei lá. Foda-se. Você vai falar pela sua voz normal, né? Meteu o look dessa porra. Vai, faz. Vai, Cedric, repete aí. Como você ousa afirmar que eu estou mentindo? Por que Malcolm Ranel queria a Kaia morta? Eu vou encontrar o Malcolm de qualquer jeito. Por que ele queria ela morta? Foram duas perguntas, uma só. Não. Sim. Como ousa afirmar, é uma ofensa, não é? É uma ofensa. Teoricamente. É interrogação e não é jogar agora que eu não precisei minha voz mesmo. Mas não é uma pergunta. É interrogativa, sim. Como ousa? Não, é retórico. É retórico. É retórico. Sabe o que ele tá falando? Você vai. É uma pergunta. Não. Sabe o que ele tá falando? Minha mãe fazia muito isso. O subtroço do vice-trefe. É aquele negócio, você tá loucão? Eu vou dar um gosto. Entendeu? Você tá loucão? Cola! Cola! Você é bobo? Você é bobo ou que é um doce? Essas são duas. Não, aí é uma só. Não, sou bobo, você é louco ou que é um doce? Aí ele responde sim. Sim. Odeio quando nós coisas. Cara, esse aqui foi direto. Bobo. Ah, McDonald's ou Burger King? Sim. Ok, a resposta. Pode ser. É, como você sabe. Eu não respondo você. Sim. Você que nunca responde. Você responde sim. Quem está aí agora? Até um vídeo. Eu falei pra falar também. Chuta o pau da barraca. Eu vou chutar o pau. Eu vou chutar o pau da barraca. Load. É muita informação. Eu tô vendo qual é que se eu falar, vai contar com uma pergunta, né? É que a milícia. Mesmo se eu falar uma palavra. Não faz. Vou responder a pergunta dele. Nas próximas perguntas. Pois! Vou jogar uma maldição nele pra a alma dele ficar no corpo dele. Então mudou uma da lembra? Tá lembrando. Ai, que horror, para com isso. Ele vai ficar lá pra sempre, até se decompor. Tá. Quem está aí? Você não é da Liga. Não sou da Liga da Justiça. Se fosse, saberia quem é Malcolm. Liga? Você o conhece. A minha Liga é outra! Não é aquela Liga. Não. Mas eu não tô ouvindo ele aqui. É, ele pôs. E eu não conheço essa pessoa que você falou. Não é o Malcolm, é outro então. Não, ela não foi atrás da minha, foi atrás da cara. Apenas fui matar todas as pessoas daquele lugar por terem se intrometido onde não deveriam. Então não é atrás da cara. Mas agora era pela cara. Mas não, o cara não. São duas pessoas diferentes. Lembra a liga que a gente coisou lá na loja, lá que os caras estavam extorquindo? É, mas sim. E as frutas para a Kaina? É outro cara. Era outro cara. É outro cara. A gente tá se metendo em muita merda. Ou. Não ou... é. Não é o Ranel, não é o cara. Peraí. Não é o. Senhorino, não, amor, irmã, qual foi a marca que colocou na Kaina? Na. Senhor da assassina. Na testa. Pergunta se tinha uma. Eu tô querendo absorvente, sempre certo. Tem alguma marca na pessoa, essas pessoas têm alguma marca. Lembrou bem das marcas. A gente deixou um cara com uma marca. É, porque eu não sei, eu não tava lá com vocês. A gente tava, a Kaido deixou uma marca. No... Eu também não tava. Marcou o assassino no rosto da pessoa inteira. Vocês querem que pergunta se... No meu piroca. Se alguém da Liga ficou marcado como assassino no rosto. Não, claro que foi, os caras eram da Liga. Os que... Sim, eles eram da Liga. Só pra confirmar. Não, mas. Não, eles eram da Liga. O cara falou que era da Liga. Tá, a gente sabe o seguinte: essa pessoa, esse maluco aí foi pra matar nós. Nós. Vocês. O de hoje foi pra matar a cara. Então a gente tem duas pessoas distintas. Eu tô extremamente chateado. O cara realmente achou que um assassino ia matar nós, porra. É. Só a mesma pessoa da marca. Só pra eliminar. Não, porque eles não sabiam que ali era a casa da Kaia. O segundo sabia, porque tinha endereço. Então, e o segundo provavelmente não é da Liga. A Liga não sabia. A não ser que alguém da Liga seguiu vocês. A gente não sabe se você seguiu. A gente não sabe como foi seguido. Bícolas. Se alguém da Liga seguiu vocês... Peraí. E eles sabem... A Kaia é conhecida na cidade. Não. Eles podem... Como não? Não. O dia seguinte... é uma vendedora de feira. O dia seguinte não de foi feira. Eles. Ela tem uma lojinha dela lá só, tipo, ela não é uma pessoa importante. Ela não comentou com a gente sobre o acontecido da noite passada, nem ela. Mas vocês provavelmente citaram o nome dela no meio da batalha. Não. Ele poderia ser o... Então, se eles seguiram, sabe que o nome é Kaira? Isso, é que qualquer informação. Era só mandar alguma coisa envenenada. Não sei lá, agora tá é? Mal. Nossa, sim, ó, eles é muito fácil, chega pra um samurai todo durão estoico lá. Por aqui que mora o seu João? Não, aqui mora a Kaira. Obrigado. Sim. Não, mas os caras tipo, devem ter falado, tipo, vamos supor assim, no meio da batalha, eles devem ter estado, ô Kaira. Sim, de monte, Kaira, marca eles. Exato, então tipo, só saber o nome, ô Kaira, você que tem, nossa, você não vira nada, você e foda-se. Entendeu? Mano, eles são substituição. Eu tô muito chateado, esperava um. Mas... Você quer saber qual foi a sorte de vocês? Vocês separaram o grupo e ninguém ficou na casa. Porque se todo mundo fosse pra casa e tivesse dormido, todo mundo tava morrendo. Ia acordar degolado todo mundo. Bom, mas ainda deu tempo de se curar. Tá bem que eu dormi no tempo. Você acordou? Ainda bem que agora. Você não entendeu? Você acordar degolado do outro lado. A gente vai agora. Ainda bem que eu dormi no tempo. Contra a morte. Ah! E dia seguinte agora não foi. Dormir, é modo prende de todo o controle. Aí assassino pôs veneno, não faz sentido. Eu acho que é outra pessoa que mandou o segundo. Eu acho que foi a mesma pessoa. Não, eu acho que tipo assim, foi. Eu acho que foi a pessoa da liga, mas foi outra pessoa. Sim. Mas eu acho que foi com o mesmo problema. Ou não. Ou é essa outra pessoa que tinha outro interesse. Exato. Até ou será que a pessoa que foi marcada pela bom, cara pode ter. Uma última pergunta. Vai, gente. Vocês querem se, descobrir onde é o esconderijo deles? Ele não conhece. Ele conhece. Nosso tempo tá se esgotando. Eu não sou da Liga, Caída. Por isso que eu não sei. Que, senão eu saberia quem é Malcolm. É um é o provavelmente um Liga. Não, é. Sim. Joga um verde. Por que o esconderijo fica no sul? Que lá o clima é melhor. Não, João, ele falou: vocês não são na Liga, então vocês saberiam. É, se a gente saberia, é porque o cara é importante da Liga. É. Exato. É de outro cara, deve ser do Jerry. E qual é a Liga? Extraordinária. Grand Box. Porque se descobrir Que tem no sul? Muito mais fácil. No sul tem... Favela do Goblin. Favela do Goblin, tem Vila Elf, que eu acho que é abaixo da Vila de Helena. É, tipo, é só a história no tudo. Sul. Acertou tudo. São só esses três? É. Tipo, pro norte que são os bairros. Então deve ser na Vila de Helena que os caras estão. Os caras estão em algum... É, provavelmente, eles não vão pra Favela do Goblin. Até porque lá só tem Goblins. E na Vila Elfica também não. Ou eles vão lá na Favela do Goblin e falam extorquir os Não, porque ou tem goblins contratar com goblins. Sim, eles vão lá contratar os goblins, porque... É, o pessoalzinho... Mão de obra barata. É o pessoalzinho assim que matou a puta do Orião. Mão de obra barata. Não reclama. Tigue-ligue. É, só sobrou o Baixa Vila de Helena. Exato. Pergunta se ele é o mais forte da amiga. Aquela assombrada da Baixa Vila de Helena. Ele? Ou o Malcolm? Ele não vai responder. Você acha que a gente não é da Liga? Onde é? Não, é importante ser o cara mais forte. Acho que não. O Lucas fosse mais forte, pelo amor de Deus, eu passava a Liga inteira solo. Não, se o Malcolm é o cara mais forte da Liga. Mas se for perguntar pra ele. Também, tipo, não é uma pergunta. Eu acho que qualquer pergunta que a gente faça agora, ele vai responder. Ah, nunca se sabe. Ele respondeu a última? É. Ele respondeu, mas já com desenho. É. Meu, eu o posso cara falar. Pode desenhar eu tudo no mundo. Se responder, tá bom. E aí, última pergunta? Fala, você é onde? Você quer fazer uma aliança dele? Você pode falar onde ele esconderia? Sei lá. Ele, eu acabei de falar que eu quero matar o Malcolm, mano. Não tem lógica eu falar que eu quero fazer uma aliança. Ah, ele falou que ia matar o Malcolm. Eu sou onde? Que eu ia atrás dele. Me fale o endereço agora. Eu sou onde? É, só mudou a voz. Não se identificou como onde. É. Mas é que ele. Apesar que se ele não gostar também, foda-se, é só uma pergunta. É. Assim, eu sou Onyx. Me diga onde é o esconderijo. Você falou isso? Você falou isso mesmo? Falei. Eu sou Onyx, me diga onde é o esconderijo. Onyx? Onyx? É, eu também acho que é Onyx saberia, mas tudo bem. Você é apenas peixe pequeno na liga. Mas é da liga. Mas é da liga, eu sou da liga. Falou o cara que é o... Falou fiadão. Fala morto. Falou morto. Falou morto. Que morreu pra um elfinho. Agora o filme vai ficar todo surpreso. Não deu tempo. Ok, essa foi a resposta deles, dele. Por que você tá roubando minha... Vocês querem uma pergunta adicional? Aí o Jim vai fazer a pergunta adicional. É, se o Jim fizer, uma pergunta adicional. Não, primeiro a gente vai discutir qual vai ser a pergunta dele, se vai ser interessante ou não. É, porque a gente já tá esgotado. Provavelmente, né? Um ponto heróico. Ele roubou um ponto heróico, não vai roubar um ponto heróico assim de nada. Junto com essa pergunta, ali é a pergunta, né? Então pode. A pergunta e a resposta que a gente quer com essa ficha. É, porque ele vai perguntar ele mesmo pra responder. Tá, aceitamos. Essa é uma pergunta do Jim. Se for interessante. Uma pergunta boa. Não precisa de pergunta boa. Deixa eu olhar aqui no meu diagrama. Pergunta o que você tava pensando depois a gente pensa. Só fazer pergunta. Ele olhando. Você é Onyx? Você é Onyx? Eu espanco ele. Mas eu não conto com pergunta. Eu vejo. É só interrogatório? Parece que um menino não faz mentira. Parece ele sacada que eu falei caminhão. Vocês vão fazer mais uma pergunta? O Jim vai fazer. O Jim vai fazer. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta pra fazer com ele. É, senão você devolve o ponto. Você tem, você sempre tem. Você sempre tem. Acho que a gente perdeu de informação? Não, vai ter alguma informação que o Jeff ia passar pra gente, mas a gente não conseguiu. É. Faz aquela pergunta spoiler. Quando virar o próximo assassino? 20 segundos. A Gilda ainda tá tentando matar a gente? A Gilda ainda tá tentando matar a gente? Não, não dá, não deu, deixa quieto. Mas agora tem um cara mais forte, né? Porque eles mandaram um Minion. É, mandaram um Minion. Mandou, o cara não voltou agora. Mandou as de frutas, não deu certo. Não, se agora fosse, vai vir osso. Os três caras foda, agora porque tipo, manda um, manda dois, manda três, vai morrer, então já manda um. Manda um grupo eu inteiro. Eu acho que a gente se reúne com a Kyra. Passa oh. Alguém assim na rua. Deixa eu... Passa um cavalo preto, caiu do céu, ele tá morto. A gente não sabe o motivo até agora. Só porque a gente atrapalhou. E essa menina tá falando de cavalo? Foi. Eu matei porque alguns... se meteram onde não eram chamados. Então, a gente se meteu junto. Bem, eu matei algumas das pessoas que estavam extorquindo pessoas na feira. A gente na feira lá que matou o você colocou pra marcar? Pra cair na marcar os caras serem humilhados? Não, em off, o Ariel matou os goblins, alguns. Não, ela matou alguns caras que estavam junto com o menininho de leite. E vocês mataram e caras lá na loja. Só isso? Só isso? Só isso? É uma gangue inteira. Tudo isso que a gente fez tá interligado. E a gente. Tudo e a gente deu um prejuízo pra eles. É. Como o prejuízo não foi tão alto, eles não mandaram uma ameaça tão alta. Porque eles acharam que a gente era pouca bosta. Pô, manda o Zé lá, vai. Manda esse Zé merda lá, vai. Quem sabe. Mas agora consegue. Que não viram. Ó, me mata, hein? Ó, não come veneno, hein? Como eu disse, vocês deram sorte. O cara ia pegar vocês dormindo. Não, não ia não. Ele não dorme. Sempre cadê o alarme? Agora vai ter que voltar a fazer alarme. É. Não, mas é questão, tipo, a gente não dorme. Sempre tem um de nós dois acordado. Mas a gente tá dormindo em quarto separado, né, gente? Fica na sala. Um de nós dois ia viver. Ah, no corredor inteiro, gastou um pouco. Mano, agora que eu me toquei, ontem foi a primeira noite que eu dormi na casa da Kai. Todos os outros dormindo na Vila Élfica. É. Não. Eu também. A primeira noite você dormiu na casa da Kai. É, a primeira noite. E a... É, eu também. Vocês foram na Vila Élfica só um dia seguinte. Bom, eu não tenho pergunta. Ah, então devolve um ponto. Com juros, dá mais um. É. Não. Vamos okay. Ver esse Malcolm. Mais alguma consideração? Bom, Jim. Pra você ir. Bom, a... Jim. É Jim, né? Jim. É... Aparentemente tem uma organização criminosa da sua cidade. Se só isso já basta pra você ir continuar suas investigações? É. Jack. Não. Posso fazer maldição nele? Pode. Quem? Eu vou ganhar maldição. Aí eu quero fazer uma alternativa. Deixar uma dele presa lá e ele inerte pra cima. Até se ver com. Justo! Ele inerte. Ele não conseguiu voltar pro corpo. Ele ou, não agora. Entra em outro mundo, ele fica lá. Aí no corpinho ali. É como se ele virasse um espírito atormentado. Ok. O batalhão ali. Mas, lá, é, mas no batalhão ou no corpo? Hã? No batalhão ou no corpo? No corpo. Tá ligado? Você acabou de assombrar um lugar, né? Não, no corpo. E não um ponto herói. Assombrar um lugar. Não, o corpo. Porra, você vai foder o negócio e não vai pegar o ponto herói. Ele só vai estar assim, ó. Ele vai ficar preso, vai ficar preso pra sempre olhando e não fazendo nada. Eita. Até alguém ir lá e falar assim: ô meu amigo, vem aqui, fala pra mim. Qual que é o endereço mesmo? Mas eu vou enterrar ele. Sim. Olha que legal! Preso no corpo dele, o cara colhou no caixão e resolveu. Eu ainda tenho maldade de ter neve. Como ali. Ele faz parte de uma liga, não, vai ter o velório, os negócios tudo. E alguém não. Vai. Não vai ter velório. Não vai ter fácil, mas eu vou queimar o corpo. Nenhum assassino é digno de um velório. Não, eles não querem. Não vai ter queimar o corpo e a união da família? Não. Não, não. Não vai parcelar os dois do crime. Você acha que é muito poderoso fazer isso? Não. Você tem um ponto heróico. Não, então. É só um. É só um. A gente não vai usar mais pra nada. Vai virar XP só com o herói? Não fez. É que teoricamente ele não é mais uma criatura, entendeu? Falou, fez. Ah, falou, fez. Então fez. Ele não pode ser alvo desses tipos de magias. Então eu fiz. Por isso que o ponto pode herói. Usar, porque eu fiquei com raiva e ainda volta um pouco de terra. Está anotado. Está no poder astral aqui, ó. Só que ninguém sabe, eu só foi, eu toco. Tá falando ele assim, fala, vai se fuder. Rasta lá a vista, baby. Se você tiver virado pra mim, eu consigo ler. Eu tenho o mesmo talento que você. Bom, falei, tô não, conectado com o morto, eu isso ouço. Isso já é o suficiente pra você continuar com as investigações? Ah, eu esqueci de falar sim. Uma coisa pra você. Diga-me. Ou quase. O que mais? De que liga estamos falando? Última pergunta, que liga é essa? Sério, vocês não sabem que liga é essa? Liga dos... É liga do pessoal que faz extorsão. Famoso sindicato. Eles te cobram pra fazer a segurança. Só que se você não paga, eles te batem. Mas qual o nome dessa liga? Liga. Liga. Não sabemos o nome do Se liga. Vamos ver se ele está nessa liga? Vamos ver se ele está nessa liga, derrubar essa porra de dentro pra fora? Mas você não, já não está listado? Não. Ah, não sei, você acabou de fingir que era onde? Você pode fingir de amar de novo. Ah, mas é bem difícil, né? Como é que eu vou saber? Ah, não sei. Como eu vou saber que essa era uma ladinha? Pera. Se esse idiota não percebeu... Mas ele não vê. Não tem como descobrir. São umas amizades boas, né? Eu tenho umas amizades boas. Não, eu não. Se o peixe pequeno sabe o endereço, né? É, peixe pequeno. Mas antes, vocês querem que eu veja onde está esse Malcolm? Por favor. Toma cuidado. Alguém deve ter seguido a gente de novo. Aí eles vão me matar a milícia. A questão é essa. Será que esses caras não têm gente infiltrada na milícia pra a milícia não saber disso até hoje? Você sabe que tem um... Eu sei que tem um milícia aqui. É pra eles tocar disso mesmo. Você não lembra que... Quem foi que falou pra gente? Você é apenas porque tinha gente convida dentro. Ela visitou. É porque ela ficou usando da verdade nos caras, não foi? É verdade. O cara acabou de falar. Você tem gente envolvida na milícia. Da gente mesmo. Não esquece que a Lisbeth, é que vocês não estavam lá, né? Mas a Lisbeth, quando a gente pegou o cara, ele falou que no meio da milícia existem uns corrompidos. Ah, pessoas que trabalham pra liga mesmo, se passando por milícias. Será que... Você é um corrompido? Então, saca sua espada aí, deixa eu ver. Abaixa essa espada. Garota. Tá brilhando? É claro que não. Eu não sei, não sei. Não quer dizer que a pessoa fica brilhando. Espada dele. Opa, não guardei não. Eu falei, eu tô aqui. Aí os caras olham pra espada do Thelma, eu tô assim. Não está brilhando. Então eu ele é corrupto, mas não é mal. Ele não é mal, pelo menos. Mal. Maligno. O pessoal olha mal? Eu não sou corrupto, não. Não, eu não falei. Eu sou honesto. Mas a gente não tem batalha no meio. Se ele olhar com desdém. Se ele olhar, quem é que eu era? Podemos, sim. Ah, já terminamos aqui na milícia. Infelizmente tem. Muitos milicianos corruptos, isso é fato. Vamos então limpar, a gente faz a zona verdade. Você sai. vamos fazer uma limpa nessa milícia? É, não vai sobrar nenhum. Não, louco. Sobra. Resta um. Sabe o que foi pior? O cara ainda deixou a gente entrar pra ver o corpo. E a gente tá desacatando, cara. Tá tudo bem. Eu tenho um broche. Eu sou a Onix. Bem, vocês terminaram? Sim. Acho que sim, já podemos agora dar uma volta. Eu espero terminar a investigação. O Théo tá parado ali com a espada na mão, pera aí. Não, mas a gente pode fazer isso lá fora. Achei que você tava fazendo. Não, é melhor fazer aqui dentro, vai fazer lá fora, no meio da rua também, né? Fazer o quê? Tipo, o cara vai sair na rua, ele vai ver onde o Malcolm está. Mas eu também vou testar. Estou procurando. Antes temos que falar sobre Camaleão. Ah, mas não é com ele. É lá no protetorado. E é no fim da tarde. Nossa, um padre por dinheiro, velho. Que padre é esse, que mano? Que clérigo de comer, hein? Mano, padre. É, padre. Padre que é garotinho. Bem, que é dízimo. É dízimo. Padre que é garotinho. Eu vou investigar a respeito dessa tal dessa liga. É o trízimo, né? E fique de olho em trabalhadores como vocês. Sim. Podem deixar. O caso está em boas mãos. Ele já pega e assim, nós sai, ele capa essa cartinha, põe um passarinho pra mandar pra liga. Obrigado pela ajuda. Avisa, criminação! Seus nomes mesmo? Fulano. Bom, eu sou Toffo, agora esse aqui é meu grupo. Vambora, pessoal. Você tem o jornal. Não, no jornal acho que não fala o nome de todo mundo. Fala. Fala meu grupo. Deixa eu falar. Não! Isso. Ele tem um jornal. Ele que faz, pega o dele. Ah, e é um jornal, isso, gente. Ele tiver envolvido na liga, todo mundo já sabe o nosso nome. Esse sorrisinho do Jeff aí já né, entrou. Tipo, eu quis não passar o nome. Ah, mano, se ele comprar, ele pode muito bem comprar, não, mas mano, exatamente. Vai ter. Exatamente, eu meio que vou atrás, eu não vou passar o nome. Não, ele pega, ele olha. Eu vou, eu ainda acho que existe bondade. Já assim. Mundo, devolve pra você. Aí, ó, já decorou o nome de tudo. Sim, pronto. Bom. Ah, qualquer coisa. Estaremos... Se eu precisar de vocês, eu vou procurá-los. Sim, estaremos na taverna. Calma. Só não vai procurar pelo onde vai nos encontrar? Ora, na casa onde esse cara foi assassinado. Qual onde... foi a primeira taverna que ele foi você que o matou, né? Foi. Ótimo. É lá que eu procuro vocês. Não. Curti. Tentei. Só que eu ia falar outra coisa. Eu tentei pegar o cara, joguei o verde. Assim. É, jogou o verde. O verde seria melhor. Uma melancia verde pra ver se caiu as três abóbora madura. Numa taverna com moradia, sabe? Tal. Estanagem. É, mas tá lá. Tá vergonha com moradia. Na instalagem tal, tal, tal. Sabe? Tipo. Só que a gente não estaria lá. Mas ele sabe onde é que a casa que o cara morreu. Mas eu sei. Mano, ele foi lá buscar um corpo. Ah, mas ele iria primeiro procurando a taverna tal, tal, tal. É. Não sei o que, que você estaria testando com isso, mas é o que ia acontecer. Se ele é do mal. Por quê? Não, se ele for do bem, ele vai na taverna. Se ele for do mal, não. Ele vai direto na casa. E qual, vai ficar alguém na taverna? Porque pra ele sabe foi? Que tem alguém esperando a gente. Certo. É. E ele vai na taverna, tipo, ele vai ficar alguém lá? Ah, ele vem. Tá, tá. Não, fica um informante lá. Você. Eu falei que o pessoal... Você é batedor. Tá falando que o esperando ele na casa. Assim, não, ele fala bem. Ok, tipo, você vai fazer. Não, porque eu falei, você quer testar a pedra. Serim, testa a pedra. Testa a pedra. Começa a fumar a pedra. Testa a pedra. Testa a pedra? Sim. Vou ver. Eu quero. Como que era aquele cara mesmo que foi pra carruagem? Assim, assim, assim, assim. Alto moreno sensual. Eu quero mentalizar a imagem desse cara e quero ver se eu consigo mentalizá-lo. Fazer uma adivinhação da pedra. Ok. A pedra esquenta, você não localiza nada. Você põe fogo na nada. Milícia. Nada. Mas ela esquentou. Ela esquentou. Então quer dizer que eu não achei. Ela, quer dizer que ela esquentou. Quer dizer que. É o processador dela. Não vê imagem alguma, não vê nada. O poder não quer dizer que tá, é. Porque você precisa das outras pedras e só o. Mas foi dividido em Deus três, ó. Ela faz o quê? Ó? Luz, vidência e o que mais? E raio solar, né? Mas. Isso aqui já tem os dois, só falta de três. Então, você faz o raio solar. Então, consequentemente, ele emite luz. As outras duas partes são o resto. Não é, acho que como ele não tá com tudo, ele não tem sintonia e só o Deus que tá vendo ele. Não ele. Demora pra carregar. Ah, então vai com você, Pel. Olha a espada justiceira. Mostre-me onde está esse. Malcom. Malcom. Anel. Este infrator. Causando desequilíbrio no mundo. Mal com Radel. Visão além do alcance! Silêncio, vocês mesmo não tem isso? Qual que é a dificuldade do Wisdom? Não, não acho. Acho que é 17. É o seu ano, 17. Ah, é de... ah, é da espada? É, não sei se é. O seu, é o seu, é o seu. O seu, então é 18. É 18. Nossa, agora vamos fazer VT2. 18. Não, eu tô ouvindo a música que eu tô falando, agora deu vontade de VT2. Falhou? Não. Passou? Não. Não também? Não tem sabedor, tem um modificador pesado aqui. Ah. Ser pesado não chegou a tempo. Bem pesado, mas é pesado. Vista chegou baixo. Força, força, força. É destreza. Você é pesado, é carisma, é carisma. Não falei se tem um jogador de fumo que quer desmate. Olha o Anix, olha como ele é carismático. O que é? Falei que você é. Então, a espada não lhe mostra imagem alguma. O cara tá nesse plano. Acho que o cara passou. Ele pode simplesmente passar no teste. Qual que é o conhecimento que você tem do cara? Nome. Nome. Vocês só ouviram falar dele. Porque ele não é uma pessoa. Ouviram falar dele. Tem um modificador de mais 5 no teste pra ele. Ah, por isso que além do bônus dele no, do save throw, ele tem mais 5 de bônus. Okay. Tipo, eu acho porque que ele é difícil, difícil de falhar nesse teste. Vamos falar com meus amigos mais então. Informação. Vocês querem parar pra almoçar? Não, vamos parar pra jantar, isso sim, ó. 9 horas, gente. Então eu vou usar. Qual que é magia de squad? Evidências? Scrying. Não é que ele está dando certo pra usar. Eu não vou usar Scrying. Pode tentar. Bora, certo. É, ó. Vou jogar o segundo teste, ó. O que você faz? Se fosse você fazendo Scrying. Viu? Eu ia conseguir? Não. Preto. Esse daí eu acho que ele falaria. Ele tirou 5 no dado. Aqui eu acho que ele falaria. Conseguiria. Mais 5, 10 e não tem 8 de. Então, não, exato. Mas digamos que ele tenha mais 10, 15. Não, ele tem mais 5 só da magia. Só pra você não conhecer, né? Não, no total, mais 10. Seria? Então, aí seria 15. Dá pra saber o nome do meu cartão? Mas não, é ridículo no jogo lá. Não, eu não consigo tentar no jogo lá, de novo. É, não faz muito sentido. Depois... Você pode tentar depois de algum tempo. Ah, não, vou tentar de novo agora. É melhor conseguir mais informação pra tentar. Seria mais lógico. Sim, mas bem mais lógico. Entender, mas por mais que a gente recupere magia do inimigo e tudo, né? Não seria muito real, tipo, gastar energia à toa. Exato. Gente, vamos encerrar então, 9 horas.